Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, who isn't less fortunate than I? My tender heart tends to start to bleed. And when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need. And even in your case, though it's the toughest case I've yet to face, don't worry, I'm determined to succeed. Follow my lead. And yes, indeed, you will be popular. You're gonna be popular. I'll teach you the proper ploys when you talk to boys. Little ways to flirt and flout. Oh, I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair. Everything that really counts to be popular. I'll help you be popular. You'll hang with the right cohorts. You'll be good at sports. Know the slang you've got to know. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu não sou Edu Sassi, sou o host usurpador Léo Oliveira, mas junto comigo aqui está um elenco de altíssimo garbo and elegância, começando com ele, nosso professor cabra, hoje silenciado, com a voz falhando, Edu Sassi. Cheguei, gostosinho, já que estamos... Né, programa errado. E aí, gente, né, como as pessoas saúde, sabem... Hein? Não é, menino? Como diria Paulo Cintura, que é uma referência da nossa época, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Olha. Menino, estão aí acompanhando minha saga, né? Desde o fim de semana passada aí, o editor doente, todo mundo doente. E aí, acho que não é justo o editor não ter voz e não ter programa. Não, gente. É. Ter programa, sim. Mas olha o comprometimento do host de vocês. Vocês valorizam a pessoa que tá aí, né? Pela bola 7. E ainda tá no programa e dando programa pra vocês. Pior que essa semana quase que eu achei que eu ia mesmo, menino. Teve um você dia aí. Você para. Mulher, eu sou uma pessoa muito cansada. Imagina eu ficar 4 dias sem dormir. 4 dias inteiros sem dormir. Eu fiquei achando que tava indo, mas não fui não. Ainda não. Graças a Deus. Exato. E, gente, a nossa fadinha pintosa, sempre de rosa, a mais popular, Márcio Zanon. Popular. Você vai ser popular. Lá, lá, lá, lá. Gente, eu sou igual a Ariana Grande, né? Você é, nossa. E você é grandona, é, né? Esse, grandona não, pra caralho. Eu sou grandona, né? Sou bem diferente da Ariana desse ponto, né? É isso. E por último, mas não menos importante, a voz que você já ouviu aí desafiando a gravidade. Nossa bruxona, toda verde, né? Só vem aqui nos episódios de bruxa. Érica Ribeiro. Eu tô vendo que eu sou do elenco do Logado Cast de bruxaria, né? Elenco especializado em bruxaria. Dois jovens bruxas, a Agatha agora é essa. Próxima Secret Circle, 10 anos. Okay? Menino, agora você falou isso, é igual os times lá do Nerdcast, né? Érica é do nosso time de bruxas do Nerdcast. Sim. Sim. A Érica é a neta das bruxas que vocês não queimaram. Uhum. Exatamente. É, na verdade, eu sou a avó das bruxas, né? Porque já tô numa certa idade. Mas claro. É isso, galera. Tô aqui pronta pra desafiar a gravidade, mas tenho várias revelações pra falar sobre o Wicked e sobre a minha experiência, assim. Eu fiquei um pouco surpresa, já vou começar escandalizando vocês, que eu não lembro de porra nenhuma da peça do Brasil. É isso, galera. Eu também esqueci tudo. Eu percebi que eu não lembro de nada. Mas vocês assistiram em 2016, não foi? Quando veio? É, eu foi fui na primeira montagem de Fabi e Mira. Então, 2016 já faz o quê? 8 anos já, né? É. Eu vou ver até o filme dobrado, porque, pra ver se eu lembro, né? Mas assim, eu tava pensando assim, Define the Gravity na minha cabeça não existe em português. Eu tive que ver depois no YouTube. Não, da música eu lembro, os acontecimentos que eu dei uma bugada mesmo. Mas, em minha defesa, eu lembrava que existia o personagem Fiero, né? Que Henrique se escandalizou quando descobriu. Gente! Zoando o terceiro assim, principal, quase! Que eu falei assim, tá tendo umas críticas dizendo que o menino Jonathan mandou muito bem no pouco que ele aparece. Eu falei, mas como aparece pouco, né, gente? É o terceiro principal. Aí ele disse, mas tem outro principal? Eu falei, o par romântico delas. Aí ele falou, tem par romântico? É a cabra? E eu fiquei assim, o quê? Do nada. Olha, ele pega uma zoofilia ali. Vou jogar também aqui que descobri que a boate era uma boate na Universidade X de madrugada, aquela festa, tá? Só no filme, porque eu não sabia. Pra mim era tudo na faculdade, porque eu não mandava o cenário. É, menina, é uma boate no aquário, né? Underwater. Sim, menina, adoro ele passando fundo em tudo. Não sei se vocês lembram disso, mas pra mim, Elphaba sempre estava matriculada na escola. Não lembrava disso, que ela era... Mas ela sempre teve. Isso foi mudado no roteiro do filme. É, eles deram esse retcon, né? Porque faz sentido. Porque o pai odeia ela, porque ele vai pagar a faculdade pra ela. Tipo... É. E por que que ela vai ficar no quarto com a Galinda, né? Com o Gá. E não com a irmã. Galinda, o Gá é mudo, né? Gá. Então, gente, né? Pra contextualizar... Pra quem por acaso não está vivendo nesse planeta, a gente está aqui hoje pulando amenidades, né? Pulando todo o ritual que vocês já conhecem, para falar de Wicked Parte 1, né? O filme que estreou agora com as queridas Ariana Grande, Cynthia Erivo e o querido Jonathan Bailey aí, né? No papel de cabra, mentira, de fieira. Porque esse filme, né? O novo Barbie, tá vindo aí para trazer aos fãs de rosa e de cinema tudo que eles precisam. E Eric e Zanon viram na pré-estreia e cabine de imprensa. Eu vi agora há pouco, tô chegando fresquinho, né? Então, Sassi vai ficar realmente só pegando os nossos spoilers aqui, porque, bichinho, não teve a oportunidade de se deliciar com essa adaptação. Menina, você falou que o Wicked é o novo Barbie, né? Na verdade, é o novo, é assim que acaba, né? Com os vestidos floridos na pré-estreia. Ah, tá. Pensei que era o novo Oppenheimer. Eu fiquei como? Vocês viram que estão querendo forçar o Gladio Wicked, né? Que é tipo o novo Barbie Heimer. Não, querendo mesmo, né? Por falar nisso, onde anda Gladiador 2, né? Por onde anda? Menina, tava falando com o Sasser, que eu fiquei puto, porque assim, quarta foi feriado, né? Era o dia que eu queria ter visto. Mas tava passando Gladiador em 6 salas do cinema que eu vou e o Wicked em uma. Mas relaxa que não vai ter mais em sala nenhuma semana que vem, tá? Porque o Wicked tá em 6 salas aqui em Bangu, imagine no resto do planeta. Então, né? Aí o que que rolou? O Wicked tava nessa uma sala dividido, ou era dublado, ou era legendado 3D, que eu me recuso, né? Porque eu não consigo botar um óculos em cima do outro. Falei pro Sassi, não vou poder ver na quarta por causa da porra de Gladiador. Quando eu fui ver, o Wicked tava tudo esgotado na quarta, e Gladiador tudo vazio. Ou seja, né? Não vai demorar muito pra virada vir. Aqui já acabou. A era do Gladiador já foi pro ralo, né? A lacração venceu, né? Né? Menino, aí, e outra, já vi hoje que a agenda, o pessoal daquela galerinha já tá falando que é woke, que o filme vai flopar por causa do lacre, que meu o filme tem muita política onde não devia ter, enviaram política no filme, tipo assim, gente, o que que tá acontecendo? Ah, que nem Star Wars, né, menina? Que do nada, e X-Men também começou essa... Ficou coisa política. Gente, o musical sempre foi... O livro, que aquele livro ruim é político... Você leu o livro? O livro é mais político e mais chato. É, nossa, negócio. Livro é insuportável. O livro é muito decadente. É tipo assim, pensa assim, a Elphaba é a Bruna Surfistinha. Porque a vida dela é tipo assim, no esgoto. É uma barra atrás da outra, é abuso, é tudo de ruim acontece com essa mulher, é uma desgraçada. É. E outra, né? E tá lá, tá ela e Fieiro se comendo, e ele vai lá e vê os pelos roxos da xereca dela. Ele conta no livro. Gente, esse então, livro é muito bom. O povo ficou perguntando se era verde e no fim era roxo, né? É. Conseguiu... Aquilo roxo. Ai, credo. E pensa que gente, tem mais 3 livros continuação, hein? Imagina até onde então, vai. Ah, né? O filho da bruxa eu li, mas assim, não lembro nada da história. Mas eu sei que é metade do livro, esse filho dela, que é o filho dela com o Fieiro, tá, passa em coma o livro todo. Meu aí, Deus, assim, ele pegou o S do Pokémon? Virou Ash. Mas eu, de verdade, eu não lembro de bosta nenhuma. Eu só lembro que ele tá grande e encontram ele lá. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Duas vezes é uma merda, eu achei horrível. Não veio. Ai, nem vou tentar. Perguntar uma coisa pra vocês dois que foram em sessões de estreia aí, né? Porque eu vi à tarde, tipo, quinta-tarde, então foi, tava vazia. Queria saber como é que estavam os ânimos, se tinha gente gritando, tinha gente cantando. Sempre esse... Filmes hits tem esse diferencial, né? Então, contem das sessões de vocês. Ó, a minha tava todo mundo muito assim, quem tava de duplinha, um de verde e rosa, tinha muita gente assim, mas o povo não ficou você cantando, foi no... não. Você foi no cinema do povão ou você foi no cinema mais elitizado? Porque a gente tem que saber também isso. No shopping normal. Normal, no shopping. Ah, no shopping normal não, que tem shopping, né? É, pro JK. Tem shopping. Não, é o shopping. Tem Village Mall, tem Bangu Shopping. É o shopping que no final de semana tem rolezinho. Ah, então é do povo, é gueto. Mas é o cinema é o melhor que tem daqui, dos shoppings daqui. E aí, o povo não ficou cantando. Acho que tava todo mundo querendo ver, ninguém queria atrapalhar o outro. Dava pra se ouvir baixinho as pessoas fazendo, tipo, sabendo as músicas. Mas nada que atrapalhasse. Aí, eu sentia que no final de todos os números, todo mundo queria aplaudir, mas ninguém aplaudia. No final, igual a gente faz musical. Mas eu dei, tipo, popular, que o povo morre, né? Mas assim, ninguém fez nada. Aí, no final... Quando o povo lembra da Ali, né? De Glee Project. É, eu amo. E aí, no final, assim, na hora que ela voa, todo mundo, assim, meio que queria bater palma, mas ainda tinha coisa pra acontecer no filme, e a gente meio que segurando, assim. E aí, no final, acabou o filme, aí só escutei uma palminha, aí o outro foi batendo, aí todo mundo, não sei o quê. Aí todo mundo se entregou. Mas eu achei que foi todo mundo respeitoso, assim, pra assistir o filme. Tinha um desgraçado, tava chutando minha cadeira, que se mexia o tempo inteiro atrás de mim, né? Quase que eu mandei mas isso aí é qualquer filme, né? Não é uma coisa... Tá sapateando. Não, e eu que tenho a perna que não cabe nas coisas, não fico chutando a cadeira da frente. O viado tava atrás de mim, que era metade do meu tamanho, não ficava fazendo essa merda. Não acredito, viado assistindo Wicked? Eu amo que eu vi assim, o coisa falou assim, os ativos foram assim de verde, os passivos de rosa. Aí o outro comentou assim, os passivos foram de rosa, os passivos foram de verde. Tipo, não tinha diferença lá. Eu vi um cara, um gay, né, óbvio, mas lá de fora, falando assim que foi o Senhor dos Anéis das gays, entendeu? Esse mundo épico, assim, essa coisa. Eu concordei com ele, achei que, assim, é um mundo criado que é bem, muito bem feito, né? Tipo o Senhor dos Anéis, tipo o Harry Potter. Então, tipo, a emoção é um filme de super-herói pros gays, sabe? Que tem muito efeito, muita ação, muita cor, muita, sabe? Eu achei adequado a analogia. Eu pensei nisso, que podiam ter... Assim, se eles quisessem, porque depois tem até... Saiu uma notícia hoje, os caras falaram, estamos conversando pra sequência. Então desconversem, né? Porque não estamos querendo. Mas se eles quisessem fazer no mesmo universo alguma coisa, eles podem fazer, porque a base eles já criaram ali, né? Pra mim é tipo sequência direta de O Mágico de Oz lá da mãe da Liza Minnelli. Tudo mal. De Garland. De Garland, esqueci o nome da coitada. Coitada mesmo, coitada. E sua sessão, Érica? Então, a minha sessão foi no gueto, mas assim, não foi no gueto Bangu, foi no gueto Sulacap, que é um gueto um pouco mais elitizado, que é de uns pobre classe média, que se acha muita coisa. Então, assim, mesmo assim, eu achei que não ia ter ninguém, né? Ia ter pouca gente. Quando eu comprei, devia ter o quê? Mais 5 gatos pingados? Mas é que era a única sessão legendada 6h15, que era mais cedo que tinha, porque a sessão era assim... dublado, sei lá, 3 da tarde e legendado 8h30 da noite. Quer dizer, a galera não vai, porque o filme tem 3 horas de duração, você vai sair de lá que hora, né? E aí eu consegui achar essa sessão no Sulacap, que saiu depois, nesse horário. Mas quando eu cheguei lá, eu já vi uma gay vestida de mannequin, porque a gay tava de calça, bermuda caqui, aquele negocinho, como é que é o nome, que eu gosto muito... Tipo um tid, o cropped, aquele cropped que todo mundo usa, que não é cropped. É rosa e com cabelo da cor do namorado, né? De Ariana Grande. E o cabelo claramente era pintado. Ninguém, ah, você jura? Ninguém sabe daquela cor, né? Nem ele. E aí eu fiquei já assim, né? Meio desconfiada. Olha o carro passando, levando as bruxas. E eu já comecei a ficar assim, mas só que eu cheguei, tipo assim, 2 horas antes. Porque eu sou uma pessoa desesperada. E eu tinha que comprar um cinto, porque eu tava sem cinto na minha calça estava caindo. E eu precisava comprar uma garrafa d'água para lembrar de beber água, um galãozinho da Graciane. Uhum. E aí eu fiquei ouvindo a música tal do coisa e tal. Fui assaltada, porque foi R$6 uma água, de 350ml. Né? Porque eu fui no cinema e olhei assim: R$5,90 a água. Eu falei: não vou pagar porra nenhuma, vou aqui na frente e compro. E com certeza mais barato. Só cheguei, me dá uma aí, paguei. Quando eu vi no cartão, 6,50. Eu falei, gente, nossa, mas o que tá acontecendo aqui? Ela paga no cartão sem olhar, né, o preço. Porque eu achei que não tinha como ser mais caro do que 5,10, né? Achei rica, amiga. Tenho que dizer. É, mas não comprei pipoca nem nada. Foi assim, no seco. Só passou o titim, e é isso. É. E aí, tá, daqui a pouco, o que aconteceu? A sessão atrasou porque a sala estragou. Que, é sempre essa barra, né? Nossa, vinha toda vez isso. Uma barra. Aí eu comecei a ver que tinha uma menina com a camisa de Wicked. Aí eu já comecei a me aproximar, né? Já comecei a falar. A menina era da dublagem, explicou por que o trailer primeiro saiu mal dublado com Maíra e Fabi Bang. Foi porque elas fizeram pelo telefone, pelo zap. Orelhão. Foi o áudio do Telegram. Foi o áudio do zap que mandaram. Então por isso que tava batendo coisa com coisa, por isso que ficou a merda. E ela falou um monte de coisa lá. E de repente, como atrasou, criou uma fila. Porque não tem fila, você vai entrando. Só que como atrasou, começou a criar-se uma fila. E aí criou-se um clima terrível entre os brothers. Porque a fila estava muito grande. E a sala que a gente foi mandada era menor. E o cara virou assim, ó. É a Vera. Não tem lugar marcado mais. Obviamente, eu era o segundo lugar. Porque eu deixei a menina ficar na minha frente por um acaso, né? Porque a gente tava conversando. E eu saí correndo. E o outro menino também. Tipo, foda-se. Adoro, tipo, This is Sparta. Foi um negócio. Não, virou drag disso, né? Virou gladiador, né? Ali. O famoso virou Brasil. A gente saiu correndo lá, e aí conseguimos sentar. E a menina sentou atrás de mim, só que a sala era menor, então tava muito alto. Você já tava no fim da tela lá atrás, sabe? Uhum. E eu fui certinha pra sentar ali, pra ficar um pouquinho abaixo, né? Que isso, Chandra? Viu, hein? Do nada o bicho chega correndo aqui. Desafiou a gravidade. Desafiou a gravidade, pensei que ele ia pular a janela, que ele passou correndo, foi pra janela tomar conta de alguma coisa que aconteceu e voltou. Ele chegou e fez o... A Heaven Announcement, né? Nem fez nada. Exato. A própria Michelleou. Aí sentamos lá. Aí a menina desistiu de sentar atrás, sentou na frente. E aí ficou um caos, todo mundo querendo sentar nos lugares. No final a sala estava lotada. Lotada. Aí a filme começou e tal. Só de mulher e gay. Só de mulher e gay, homossexuais e gays. E não tinha gente normal, né? Não. Não, não, não tinha. E aí, e foi de Arena Grande, né? Que são homossexuais e gays. Então não. É isso. Só que assim, já começou o filme, eu já comecei a cantar na primeira música, foda-se. Mas não estava cantando alto. Estava todo mundo cantando o tempo todo, só que estava todo mundo cantando assim, naquela coisa íntima, sabe? Naquela coisa assim, né? Porque a música estava muito alto, o som estava muito bom, então tipo, dava pra abafar a nossa voz, né? Tava humanizado. É, tava bom, tava ok, tava humanizado, o parto humanizado. E aí, quando teve Popular, teve palmas, quando chegou no final, depois do Monsters Day teve palmas, e daí não acabou mais de ter palmas, toda hora tinha alguma palma por alguma coisa, e no final teve palma também, e eu puxei palma também. Mas no final assim, merecia, eu quis bater palma sozinho, mas vocês me conhecem, né, tive vergonha. Ah, meu amor. Vergonha, é o meu jeitinho, né. Eu acho que no final a galera não ia bater, porque assim, bateu palma em Popular e bateu palma naquele momento que vocês sabem do spoiler. Sim. Não fala, hein? Spoiler. Gente, vai ter spoiler aqui. Ó, a gente vai abrir a zona de spoiler quando for falar. Vai ter um spoiler aí, de uma peça de 20 anos atrás, hein? Cuidado. Né? Babado. E aí, no final, eu senti que as pessoas não iam bater por causa desse negócio que teve 300 finais, porque toda hora acaba, não acaba, acaba, não acaba, acaba, não acaba. Aí quando acabou mesmo, acho que o pessoal ficou meio assim, né, impactado com o final. E aí eu puxei a palma, porque eu tinha que bater palma sim, porque isso aqui é teatro musical, caralho, bate palma. E aí todo mundo bateu palma, todo mundo ficou maravilhoso, e muita gente chorou na minha sessão. Eu não chorei, por incrível que pareça, mas muita gente chorou. Não chorou? Até eu chorei. Não, sabe quando eu quase chorei no início do musical? No início eu fiquei por um triste de chorar. A única cena que eu quase chorei. Louco, né? Normalmente The Final Gravity todo no chão, assim, chorando pra São Paulo, mas não fiquei. Mas depois eu conto por quê. E foi isso, a emoção. E foi legal porque, assim, é um lugar que não é assim, ah, porra, né? Mega de gente que sabe tudo. Mas Glee tá aí, né, galera? Vamos concordar que Glee popularizou o Wicked pra gente. Então, é isso. O trabalho está feito. Obrigada, Ryan. Você quer saber a cena que eu chorei? Qual? Na hora que a Melissa levou a cabra da sala de aula. Nossa, aquilo ali foi tenso demais. Eu acho a história dos bichos muito tensa. Na segunda parte eu vou morrer. Eu não vi Guardiões da Galáxia 3 até hoje, porque eu não vou aguentar. É bem tenso. Eu não consigo. E tudo bichinho que eu gosto, lontras, raccoon, não dá, não consigo. Ai, gente. Mas, ó, então passada essa impressão aí do cinema, vamos falar sobre o filme, né? Daquele jeitinho só nosso. A gente, né, a Erika já, antes da gente gravar aqui, falou de algumas adaptações que o filme fez e tal, mas o começo é bem o que quem já viu a peça, quem já conhece a história, conhece, né? Que é a bruxa tá morta, todo mundo comemorando muito. Wicked Witch, né? Foi de arrasta, foi de americanas. E a Glinda tá vindo naquele... Subiu de balão, né? Balão de, do padre, que... E Glinda tá vindo... Foi isso. Glinda vem com uma grande salvadora, né? Que aparentemente livrou o mundo da bruxa, mas você vê na cara de Glinda já que algo não está certo, né? Algo estranho ali... até senhores, né? Uhum. Que as pessoas estão ali, vagabunda, essa bruxa não merece perdão, não sei o quê. E Glinda tá assim, calma, gente, não é bem assim. Ai, ai, essa bruxa tentando passar o pano e o povo não deixa, né? Assim, eu gostei muito, porque normalmente, nas duas vezes que eu vi, que eu toda hora me gabo de ter visto em Londres, no West End. Eu vi, galera. Ai, muito chique. Que não é na Broadway, né? É grande porra. Mas tudo bem. Aí. Ah, é porque grande porra, sim. Mas é a Broadway mas Londrina, amiga. Uhum. É, assim, é tipo assim, ah, tá bom. Tá. É. Aí o que acontece? Mas assim, eu tenho o musical em inglês, entendeu? Então isso me ajuda a meio que entender melhor. Se situar, né? É, a me situar. E nem lá. E no Brasil, você sente um pouco. Na versão que eu vi, que era da Broadway mesmo, você sente um pouco mais. Mas eu acho que a da Chenoweth e da Ariana são as únicas que eu acho que vejo mais claramente que elas estão sentidas. Porque nas outras, eu sinto que é muito ampassando, é tudo muito rápido na peça. Então não dá tempo. E nessa parte, eu sinto que eles quiseram aprofundar aquele negócio de ter um boneco gigante, um homem de palha lá da Wicked, e botar pra ela tacar fogo. Aquilo ali foi muito, muito pesado. Muito pesado. Eu achei que ali a Ariana me emocionou muito por ela passar isso. Tipo assim, ela tá fazendo isso, mas assim, ela tá realmente sentida, sabe? E isso me emocionou muito. Me emocionou muito, porque eu não tinha... tido essa, aquela coisa de você conseguir dar o close, de você conseguir ver a pessoa, né, de longe, a atriz pode estar até tentando passar, mas é no teatro, né? Uhum. É que, por exemplo, comparando com a montagem da Fabi, né, que foi a que eu vi, eu até estranhei isso no começo, porque a montagem é muito engraçada sempre, tudo da Glinda, né, então ela tá ali dentro da bolinha, fingindo que não ouviu e não sei o quê, então é, e assim... E conta muita piada também, né, de exato. Fora, né? Então, assim, eu demorei muito pra enxergar a Glinda como alguém tridimensional, que eu acho que o filme já trouxe de cara, assim, você vê, beleza, ela tá ali querendo ser a princesa do povo e tal, mas você já entende tudo que tá dúbio, mesmo se você não conhecesse a história. Na montagem, é isso que você falou, talvez ela estivesse até fazendo uma expressão que tal que não dava pra ver de onde eu tava, né? Exato, eu gostei muito. E eu achei tão odiosa aquelas pessoas, aqueles mantinhos. Ai, nossa, que pessoas odiosas. Ai, foi muito gostoso odiar eles. Foi muito bom. É, inclusive, uma coisa que eu quero dizer assim é que toda Oz é uns grandes filhos da puta manipulado do caralho que tá todo tempo fazendo bullying com os outros, odiando os outros de graça, né? Ai, seria Oz do Brasil? Seria Oz dos Estados Unidos? Seria. Muda Oz. Basta. E aí, Zanon, gostou de Ariana? Eu já senti que a Ariana, pra mim, já li, já... Assim, eu já sabia que ela é bem. Porque, assim, as pessoas gostam muito de falar que ela fez a porra do negócio da Disney, mas ninguém lembra que ela fez Scream Queens. A personagem dela, Scream Queens, era a Elphaba. Era a Elphaba, uhum. Não, era a Glinda. Era a Glinda. Ela era completamente avoada. Ela fazia stream da morte dela. Gente, pelo amor de Deus, essa mulher é muito engraçada. Não, e a Ariana, esses dias eu vi um vídeo dela que eu me mijei de rir, que era ela fazendo a Jennifer Coolidge no Saturday Night Live, maravilhosa. Ela é, o pessoal fala impressa, como é que é? Ela gosta de, ela imita pessoas, né? Ela gosta de imitar a voz de pessoas, por isso que ela conseguiu fazer a Glinda, porque a voz dela é bem diferente, né? Ela treinou muito pra fazer a Glinda mais Chenoweth, né? Sim. Sabe que a primeira vez que eu ouvi Popular até antes de Glee foi com a Ariana, né? Mentira. Tem uma versão, uma música do Mika com ela, que é, chama Popular Song, né? Que é popular, mas tem uma pegada mais pop. Eu conheço. E aí, pois é, eu lembro que eu ouvi essa música, eu não fazia ideia do que era o Wicked. E aí, anos depois, quando eu ouvi, eu falei, gente, a música do Mika e da Ariana. Quando eu vi Wicked, não, quando eu vi Glee, né? É popular. É tipo, tem uma outra letra, e aí entra um... Como que chama quando um bota trecho, um pedaço? Um sample. Isso. Aí entra um popular kiss, nananã. Aí ela faz, nananã. Tipo assim, é diferente, mas é igual. Ah, entendi. É um sample, né? Ela faz uma inserção isso, um ali. Isso, sample. Exato. Ah, legal. Eu nunca vi a Arena cantar na Draglinda, eu só vi ela cantando a parte da Elphaba, né? Então isso me dava um temor, assim, tipo... Eu não gostava da Elphaba, o que tá acontecendo? Mas aí depois descobri que ela era Glinda. Glinda fã. Tinha um plot, né, que ela quis ser a Elphaba há muito tempo? Quando... Não, ela queria ser a Glinda. Sempre foi a Glinda. É, só que no, naquela homenagem que teve quando fez 15 anos, que até tem o CD, que é o último, ela cantou The Wizard and I, eu acho. E aí no mesmo negócio, a Sintirivo cantou uma música que era da Glinda. As duas cantaram trocado. Gente, troca de cor. É. E aí desfez a troca. Graças a Deus. Ah, outra. Gente, nem chegou nessa parte, mas eu já tenho aqui que... Olha, falar que é... Não tem igual. Não sei, não conheço, não vi Broadway. Gosto muito do Ty Diggs, que fez também o Fierro. Mas assim... Não existe Fierro que não é esse homem de Bridgerton. Esse homem de Bridgerton é o Fierro definitivo. Esse homem com 60 anos de idade passa... É o meu estudante, sim. Vocês têm que aceitar, entendeu? Ele é incrível. Que homem maravilhoso. Eu nunca tinha visto esse homem. Esse homem, meu Deus do céu, tudo pra mim. Ele é... E assim, Érica, eu tenho que te perguntar, né? Porque eu sei que você não curte o espécime. Mas Fierro, ele seduziu... Cada pessoa por quem ele passou nesse filme, né? Então eu tenho certeza que ele te seduziu também. Nossa, como não? Gente! Uma tensão sexual. Assim, a universidade inclusiva, né? A universidade delas, que é a Universidade X. É delas, a Universidade X. A lacração pura, né? É, quando ele chegou, todo mundo. Todos. Né? Todo mundo como? Os homens todos se derretendo, tudo. Uma maravilha. Mas Fierro, olha. Isso que a gente quer de um Fierro. Fierro é isso. É isso que é o Fierro, gente. Vamos estar aceitando. Mas voltamos para o início da peça. Sim. A gente tem esse incesto do futuro, né? Esse flash forward. E aí, né, as pessoas saem fazendo perguntas. Mas morreu mesmo, Glinda? Tem certeza? Você chutou o corpo? Não sei o que. Ah, não, pode ficar tranquila. Tirei na cabeça e tal. E aí, a Glinda começa a falar que, ó, mas a bruxa, ela teve uma mãe, né? Teve um pai. E aí a gente começa a ver... Não, uma pessoa pergunta, né? O pessoal do Choquei, do Focalizando. E aí, vocês eram amigas? É, cara. É. Mas é porque eles fazem os dois. Tipo, primeiro ela fala da família. E aí depois, quando vai puxar mesmo pra história da faculdade, vem essa querida fofoqueira, Focalizando. Ah. Né? E eu amo que ela já ligou a bolha, né? Aí a menina pergunta, ela começa a falar assim dentro da bolha. Ô, peraí, só um minuto que eu tô ouvindo. Eu achei que ela ia só desligar e não responder a gata. Eu pensei que ela só ia embora, tchau. Exato. Não tô ouvindo. Nave Xuxa decolando. Fala mais alto que daqui eu não te escuto. Não te escuto. Olha. Mas aí, menina, a gente vê esses backstories rapidinhos do nascimento da Elphaba, né? Primeiro da mãe dela... seduzindo uma pessoa misteriosa, né? Que a gente misteriosa. Não vê quem será. Isso vai explodir a cabeça do povo no segundo filme, porque vai ter gente que não viu nada, né? Não sabe o que é. Quando no segundo filme, meu Deus, eu não acredito, era isso! Se é que eles vão descobrir isso no segundo filme, né? Que o filme é bem sutil, né, também, sobre esse plot. Não, mas, pô, na peça você já sabe o que é. Na peça, quando passa, você sabe o que é ele. Tipo, você não tem como, eles não fingem em momento nenhum que não é, mas só que as pessoas não têm atenção, né, galera? Ah, galera, vou falar, é o mágico. Não acredito. É o mágico, pai de Alphaba é o mágico. Gente, eu não esperava por essa. É. Então aquela hora que ele canta que queria ser papai, não sei o que, que se sente muito paternal, é porque ele é pai dela. Mas ele não sabe. Ele não sabe? Achei que ele sabia. Não, acho que ele não sabe. Que o mágico também, né, é uma pessoa que não sabe de muita coisa. Então, mas se você viu o Oz lá, todo poderoso, de James Franco, Oz era um grande galinha, né? Então, sim, ele não sabe, entendeu? Você sabe quem era o mágico da minha montagem? Da minha sessão? Miguel Falabella. Mentira! E sim, foi um mágico de respeito, né? É, foi um dia que ele, parece que foi o único que ele participou como mágico, o mágico principal não tava. Apesar de eu não ter tido Jonathan Faro de Fierro, eu tive Miguelzinho de mágico. E eu achei que ele tem tudo a ver com o Jeff Goldblum. Sim, porque ele é canastrão. Eu sei, quando a pessoa, Jeff Goldblum faz a mesma coisa. Eu não acho o Jeff Goldblum ruim como o Bill Murray, que o Bill Murray faz a mesma coisa, ele só é o Bill Murray, né, galera? O Jeff Goldblum consegue me passar. E eu achei que nesse papel ele conseguiu ir além de ser Jeff Goldblum. Apesar do sempre dele, mas eu sinto que ele teve um cuidado, um tato. Eu senti até uma empatiazinha por ele mesmo, ele sendo filho da puta. Sim, sim, ele tem. Ele, porque ele é carismático, né? O Jeff já é carismático. Mas e ele é aquela coisa do que eu falo pra Amanda, que ele é o feio seduzente. Sabe o Hank Azaria, o que na namorado da Phoebe, que é o sarado feio, mas todo mundo acha ele bonito? O Jeff Goldblum também tem essa coisa, ele sempre tá muito querendo ser muito sensual, né? Tem Jurassic Park. Então, ele tem. É, mas em Jurassic Park ele tava com 50 anos, né? De vantagem. Não. Ah, tá, sim, mas ele sempre bota essa coisa do charmoso, não sei o que e tal. Uhum. Então, eu acho que coube bem, porque o mágico é canastrão, né? Ele é sim. Um charlatão, gente. Então, assim, apesar de que sentimentalmente foi a hora que eu fui no banheiro, tá, gente? Desculpa aí. Mas, né, é isso. Mas voltando pro início, que a gente tá pulando tudo. É, não, então, aí a gente tem um insert do nascimento dela, né, que não é filho do pai que a cria. E o choque, né? Todos os animais lá fazendo parto, né? Um já sai correndo no meio do negócio. Não foi parto humanizado, foi parto bichizado. Foi. E aí, menina, o povo fala assim, não amadureceu o bebê, menina. Tá verde. Tá verde. Devolve. E aí a gente já vê que papai de Elfa Banana, que não é o pai verdadeiro, já fica revoltado. Uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, um ser tão especial. Um ser de luz. E a gente vê que durante a infância dela toda, ela é preterida por esse pai. E ela isso tem irmãzinha. É novo, do sim. Filme, que não tem. Uhum. E ela tem irmãzinha que nasce depois, que não é verde. E quem cuida dela são os animais, né? A mamãe ursa lá. Como é que é o nome dela? Esqueci o nome da ursinha. Ai, gente, como é o Cilda? Ah, esqueci. Mama Bear. Eu chamo ela de Mama Bear, mas ela é fofa. E aí nasce essa irmã que é a... Como que é o nome? Nessa Nessa Rose. Você sabe qual é o nome da atriz que faz Nessa Rose? Ai, é um nome... Marissa nome... Bode. Isso. É um nome muito engraçado. Ela, aí tu vê como é que é, né? Filha do Peter Dinklage. É isso. Quê? Porque ele é o Bode. Então, é filha do Bode. Ele é o Bode? O Peter Dinklage é o Bode. Não sabia. Pô, não fez sentido, porque ele não sabia que era o ator que fazia o Bode. O Peter Diga falou, não pode anões fazendo papel de Munchkins, isso é capacitista. E aí pegou o papel do bode pra ele, é isso. E tirou o emprego de amo, proibiu os anões de tudo. De... Olha, Peter Diga, sempre um querido. É não, né? Pessoas de baixa estatura. Uhum. Não sei se usa mais anão, desculpa, gente. Eu... Fora. Mas anão é alto. Zanon? É. Eu? Você? Quem? Ô Zanon, você conhece a Marissa Bode? Quem? A irmã da Elfa lá. Marissa Bode? É o nome da atriz. Ah, eu falei, Marissa Bode, gente, mas. Mas elas são tão bonitinhas. Ai, são fofas. Aquelas crianças endemoniadas, que ódio. São muito queridas, elas novas mesmo. Sim. E ela já contando, né, que o mágico realiza o sonho. Ele pode usar qualquer o pedido de qualquer pessoa, né? Uhum. Sendo que ninguém consegue chegar nele, né? Homem recluso daquele. E aí a irmãzinha de Elfaba, ela não nasceu verde, né? Pra alegria de papai. Porém, já spoilando o futuro do filme, por conta do pai obrigar a mãe delas a comer umas florzinhas lá. Por conta do pai dela ser um racista, exato, de merda, e ser um preconceituoso, ele forçou a mulher a ficar tomando umas flor lá, copo de leite, né? Eu acho, pra criança branca. Menina. Envenenou a mulher. Deixa eu te perguntar, se eu achei, pode ser que é só coisa militância na minha cabeça. É, quando no musical tem isso, fala que ela toma o coisa pra ela nascer branca e não nascer verde. Só que no filme ela é uma pessoa negra, né? Ele devia ter dado uma adaptada nisso aí, né? Não, porque o pai dela é branco. Então ele quer uma filha branca. Ele não quer uma filha parecida com a mãe também. É, tem isso. É pra mostrar que o cara também é um idiota, filha da puta, né? Ele mas é um racista completo. Não é mas assim, eu acho que eles no filme deram uma no caso de que o problema das pessoas era ali com a Elfaba ser verde e que a galera que era negra não tinha problemas. Porque até quando ela chega na escola... Ela fala, minha irmã é de uma cor perfeitamente aceitável, tudo bem que ela não vai falar nada diferente, mas o povo, não me parece que o povo trata a irmã não, dela diferente sim, por isso, trata sim. Por outras coisas, né? Não é o povo não trata, mas o pai dela, por ser um lixo, ele quer criar, é branca, entendeu? Isso, eu acho que no musical, como não tem essa parte de... Como não tem, todo mundo é branco no musical, vamos ser sinceros, então realmente ninguém vai falar nada sobre a cor perfeitamente aceitável de Nessa Rose, que é branca. Então... meio que diversidade, peraí, sem militância aqui também. A própria tua. Mas, menina, na última montagem do Wicked do Brasil, o Fiero era negro. Mas o segundo Fiero foi o Ty Diggs, que era casado com a Edina, que era negro. Ah, era também? Você não conhece o Ty Diggs, garoto? Não. É do. Com certeza você já viu ele. Edson Montgomery, não namorou Edson Montgomery em Private Practice? Como é que é o nome dele? Deixa eu procurar. Ty Diggs. T-A-Y-E Diggs. Ele era. Não era da Edson, não, era marido da Naomi. Ah, tá. Mas era o dono da clínica. Ele era de prática, né? Privada. Ah, eu sei, ele fez o... Gente, ele fez uma série aí... Ah, eu sei quem que é. Ele fez muita série, com certeza você já viu. Ele fez Rent também. Uhum. O filme. Ah, é verdade. Eita, parabéns. Eu amo que toda vez aqui a gente atribui um marido diferente a Addison Montgomery. Sim. E o nunca é o marido dela, porque ela nunca casa, né? Exato, sempre é o Leoz que corrige a gente. Não, não é o marido dela, não, é o marido da fulana. Mas ela casa com o Benjamin Brett no final. É, a gente tenta todo dia dar um marido novo pra ela, mas Leoz não. Coitada, né? Rodou com o Benjamin Brett, é muito triste. Pois é. E no fim nem tá com ele, né? Que só ficou off-screen, crazy. Mas aí, a gente tem esse backstory das irmãs, e aí a gente, né, quando a querida pergunta pra Galinda. E aí, você e a bruxa, vocês eram amigas? E aí primeiro Glinda fala, sim, depois ela fala, não, conheci, mas, né? No seu tom de voz, eu achei que você ia falar, é verdade que Glinda e Alpha bateram uma rixa? Eu achei que você ia falar isso. Eu amo. Faltou ela perguntar se as duas se pegaram, né? Porque tava num nível de fofocaiada. Mas menino, acho que vocês já até falaram isso, né? Porque eu tava lá, né? No meu plot da janta. Gosto muito que no musical não fica claro que Glinda tá triste falando aquilo, né? Não, no filme deu pra ver com a cara de Arianinha, né? Ela tipo assim, ah, tô feliz, mas quem vê mesmo vê que ela tá meio... Sim. Tá triste porque ela acha que a amiga morreu, né? Não, ela sabe, gente, né? Ela sabe não, que não morreu. Ela não sabe. Ela sabe que não morreu. É, só não, que ela tá triste porque ela tem que fingir. Não, ela sabe. Não, ela não sabe. Ela, tipo, vai pro buraco lá e ela acha que morreu mesmo. Ah, é verdade, porque... Ela sabe. Não como foi nada. Tudo armado. Ela está, foi tudo armado. São cupincha. Não, eu acho que ela não sabe. Eu acho que a Glinda e o Fierro sabiam. Não, o Fierro eu sei que sabe, mas a Glinda eu acho que não. Eu lembro que a... É só falar assim, ó, menina, não limpa a minha barra, não. A gente Beijo. Só vai descobrir no filme, porque na peça não dá pra entender. Pra mim, ela sabia. Mas mim também. No filme, eu queria que ela soubesse que era a armação. Eu acho que ela sabe que é a armação, e eu acho que For Good é pra poder ela assumir o legado que a Elfaba tentou fazer, e ela não vai conseguir, porque ela foi taxada como demônio, e pra ela, acabou. Então, tanto tipo, que eu acho que a tristeza dela nessa cena é mais pela reação das pessoas, pelo quanto elas estão sendo odiosas ainda, do que, que por achar que algo aconteceu. Por nem respeitar a morte da mulher, sabe? Tipo. E ela saber que, tipo assim, pô, a outra teve que se. Porque ela fica, como é que se diz? Coragida, né? Ela vai embora com o Fiel e fica por aí, né, mano? Tô, tipo, meio merda. Escondida no buraco. Contamos o final do filme 2, é o spoiler. Falei que ia ter. Spoiler junto com o Cameo. E aí, gente, quando a gente vai conhecer, né, as duas já adolescentes, né, universitárias, diria, a gente tem a primeira grande mudança, que é a Glinda tá chegando muito popular, né, muito querida por todo mundo, impressionante como todo mundo beija o chão que essa mina passa, né, um carisma assim que é uma explosão. E a Elfaba chega assustando geral, né, explicando que, ó, não comi muita coisa verde, né? Não sei o que, desfaz todas as piadinhas. Só que a Elfaba não está indo pra estudar. Tá indo só pra acompanhar a Marisa Bode. Ela só foi deixar a Marisa Bode lá. Deu o coraçãozinho da Massa da Fera. Mãe. Beijinho. Coraçãozinho, fui. Só que aí papai começa a dar um chilique, né? Ai, meu Deus do céu, aquele homem. Você podia empurrar ele naquele rio já e matar ele ali. Porque puta que nossa, pariu. Nossa, esse homem é um terror. Aí ela nem entrar na faculdade, ela só entra porque ele fala, obriga ela lá e entrar lá, né, pra poder acomodar nessa role. Sim. Entendeu? O que é ser independent woman. É. Entendeu? E aí, já antes de tudo rolar, a gente conheceu a grande professora de feitiços, né, Michelle Yeoh. E diretora. Madame Morrible. Ela é diretora? Eu não entendi, porque tinha uma diretora. Ela é diretora e do e aí coisa do feitiço. Não, aquela mulher lá é a Bedel, aquela maluca. Ah, tá, porque a Bedel se apresenta como diretora. A rei do show, né? Não. Uhum. É, não, ela é Bedel, ela não é porra nenhuma. A diretora Michelle Yeoh, e ela uhum. tem essa aula específica dela aqui, por isso que ela só dá quando ela quer, porque ela é dona. Isso. E que Glinda tá doida pra ter essa aula, né? Pelo amor de Deus, Michelle Yeoh, me dá uma chance. Exato. Gente, olha só, J.K. Rowling continua cancelada, mas teremos que usar termos de Harry Potter aqui, porque essa porra é mágica. Qual seria a classe que Miss Marvel faria em Harry Potter? Seria a professora. A Marvel? Snape? Ah, defesa contra as artes das trevas. É a que causa, todo ano que causa e acontece alguma Snape, coisa, né? Defesa. O Snape, ele é no final, mas ele é de poções fixo. É, não sei se é. Aí, McGonagall, transfiguração, eu acho que seria defesa contra as artes das trevas mesmo, é o cargo amaldiçoado. Ah, que é o Kenneth Branagh também. Ele faz, isso, né? Que é o primeiro é do Turbante, depois é o Kenneth Branagh, depois... Eu só, acho bode, que eu só vi né? o filme do Kenneth Branagh. O bode deveria ser o da transfiguração, que é tipo o McGonagall, uhum. Entendi. Animal, se transformar animal, gente. O bode é professor de história, né, coitado? Não, mas eu acho que não seria, porque ele é professor de história, ele não é transfiguração, ele não muda pra humano. Uhum. Ele é só um professor de história mesmo, coitado. Não, mas eu tô falando mais assim, no nível que é de professor querido de lá e do... Ah, sim, sim, sim. Em nível de importância dentro da escola, sim. Uhum. Mas ele não é querido, né, coitado? Só falar eu. É, verdade. Não, não é que ele não é querido. As pessoas gostam dele, só que elas não estão um pouco aí, porque ele é um animal, entendeu? Mas ele é um professor que as pessoas gostam da aula dele. Só não tô nem aí pra história. Porque a vida real. Ninguém liga pro professor de história. Ninguém liga pra história. É mais ou menos tipo a Glinda, assim, gostamos de vocês, mas não vamos retirar meus privilégios pra que você tenha alguma coisa, né? Exatamente. Então... Ele é legal. Nossa, ele é super legal. Ele é um bode, né? Mas ele é legal, ele é maravilhoso. Ah, mas tá precisando lutar por ele? Eu acho que aí já é demais, né? Deixa eu pensar. É, menos, né, galera? Ele não é meu local de fala, né? É. Bichinho. E aí a Elphaba é meio que, né, pressionada por diretora Marble a ficar, porque ela já, não. de cara ela ali... Ela usa o poder. Isso, ela usa o poder contra o capacitismo, né, da Bedel, com a irmã dela. Do show. E o mais legal é que, assim, duas coisas que são muito, muito boas, assim, que eu gostei muito. Eles aumentam a história dos bichos, que deixa bem claro a questão dos bichos, a ligação da Elphaba já com os bichos, da identificação dela já... Por ser diferente e também porque foram eles que cuidaram dela, né? E também a questão do poder dela ter desde pequena. Porque na peça é muito discreto o poder da Elphaba. Uhum. Você não vê o poder da Elphaba, só quando ela pega o livro. Porque antes não tem muito poder, não. Eu, pelo menos eu não lembro. Eu também então, não lembro. E tanto no livro também, que tem essa diferença, que eu até fui ver, porque eu não ia lembrar, né? No livro, a Elphaba quase não faz feitiço. Quem faz mais feitiço é a Glinda. A Elphaba é mais cientista, né? Mais do que bruxa. Eu lembro coisas assim. É, tipo das poções ela, né? É. Tipo, ela é tipo a Snape de verde. Isso, então, tipo... O Snape não era Sonserina? É. Tá certo. Então tá certo, é de verde mesmo. É, então, eu acho que eles mostrarem que ela é poderosa, de cara ajuda você a acreditar no final. Porque assim, se ela chegasse no nível de poder que é na peça, ninguém ia comprar, entendeu? E a história dos bichos pra ela se comover tanto também de criar um outro plot, entendeu? Então eu gostei dessa ampliação que eles deram do espaço. E outra coisa, falar, 2 horas e 40, não vi passar. Também não vi. Não vi passar. Eu fiquei impactada. Eu sabia que tava passando porque eu sabia a ordem das coisas. Mas assim, eu fiquei assim, gente, mas realmente já passou isso tudo? Quando eu li no relógio a primeira vez, acho que faltava 40 minutos pra acabar já. Isso porque eu queria ir no banheiro. Aí eu tava tentando calcular. Mas assim. Você foi em que momento? Eu fui no banheiro duas vezes. Eu fui no banheiro quando o Fierro chega, que eu vi o início dela chegar. Mas eu fui porque eu queria ver Dance to Life. Aí eu fui logo pra poder não perder a música. E também, se eu perco a música, eu perco metade do filme, porque a música tem 17 horas de duração, né? E eu amei. É a música mais longa. Eu acho que tem 10 minutos a música, né? Não, na peça acho que ela tem 7 minutos e pouco. Mas 8 minutos. Eu lembro da tela. Ali eu acho que ela teve uns 15 minutos. Acho que teve uns 15 minutos. É que deve ter umas músicas no meio, né? Não é uma música só ali, né? É tudo a mesma. É a mesma. É tudo não, mas tem muito diálogo longo, pelo menos no filme, entre as partes da música, né? Então ela normal já tem 7. Ali que teve inserção da galera andando. Ai, gente, vamos parar de pular, caralho. Chega. Volta pra escola. Não, e o que eu amei foi a história que Galinda chega já se gabando, que vai ter uma suíte privê e tal. E aí, quando o Dr. Amorbo vê o poder de elfo, ela fala assim: alguém se candidata aqui pra dividir um quarto com essa querida desabrigada? E aí a Glina chega com a mãozinha levantada, assim, ela: ah, muito obrigada. Aí Glina faz assim: quê? Faz a Gretchen, né? Maravilhoso. Gente, a Ariana Grande foi muito bem. Muito bem. Ela não teve um tempo cômico que ela errou. Ela não errou nenhuma piada. Ela não errou o tempo de nada. Nada. Porque é muito difícil você fazer comédia porque as pessoas erram. Então, tipo, tem coisa que tem piada também que não tem nada. Gente, que tem de filme que tem. Tá indo bem, daqui a pouco só tem uma piada que não tem nada a ver. O Wicked não teve isso. Eu fiquei muito feliz. Sim. E eu gostei porque, como eu disse, eu acho que ela não é engraçadona, como é a Phoebe Bang na peça. Mas eu acho que a linguagem corporal dela, os chiquezinhos, as carinhas, tudo tem muita graça, mas é mais sutil. Por mais que a Glinda não seja uma personagem sutil, eu acho que a Ariana conseguiu balancear isso aí. Menina, eu acho que ela divide muito bem o papel com a Cynthia, assim. Tipo, a parte da comédia dela, tem o drama da Elphaba, tudo. E ela não fica, como você falou, ela não é exagerada. Diferente da peça do Wicked, é mais sobre a Glinda, porque a Phoebe foi mais palhaçada, do que sobre a Elphaba. Então, eu acho que não, não, assim, as pessoas vão sempre falar que a Glinda foi melhor porque a Glinda é a parte engraçada e ela chama muita atenção. E a Elphaba é uma coisa comedida e discreta. Então, sempre vão ter essa coisa: ah, a Glinda roubou a cena, não sei o quê. Mas assim, a Glinda, a Ariana soube ser humilde de ser uma boa coadjuvante. Sim. É isso. Eu acho que eu gosto muito da montagem do Brasil e tudo, acho melhor do que a que eu vi um West End, inclusive. Mas eu acho que a Phoebe Bang, ela disputa. O protagonismo. Ela é. Assim, eu tava vendo um cara hoje, que acho que é um cara da Inglaterra, que ele vê musicais. Ele veio no Brasil ver a montagem que teve última do Wicked, que não era a Lavante, não era a cópia exata da Broadway. E ele gostou de muita coisa, assim, ele falou: nossa, mas eu nunca vi uma Glinda tão histriônica depois da Chenoweth, é a Phoebe Bang. São só elas duas, as outras Glindas não são assim. Aquela mulher de Smash que fez Wicked, que ela fez a Glinda também. É muito, muito, muito ao contrário. Elas são muito um tom mais baixo. A da Inglaterra também é um tom mais baixo. É meio post-spice, sabe? Não é uma coisa... entendeu? Não é assim. Efusivo. Eu acho que na montagem original tem essa coisa da Christian Oates ser tão grande quanto a Dina. Então as duas vão... naquilo, e eu acho que na montagem do Brasil também tem esse mesmo espírito, entendeu? Das duas estarem o tempo todo meio que se testando, sabe? É o que você falou, querendo... mas da Kristen ela é exagerada, só que é o que você falou, ela tá com a Edina ali, então as duas podem ser, tipo, over ali. Porque a Edina é muito over, né? Ela já é over, de normal. então, e aí não tem como uma ser maior que a outra, as duas ficam muito pau a pau ali, né? Mas eu não acho que a Maria... Eu sempre falo o nome errado. Mira. Ruiz. Mira Ruiz. A Mira Ruiz, eu não acho que ela fica abaixo não, porque ela é muito boa. Muito boa. Não, sim. Mas assim, mas é que a Phoebe Bang... Um tom acima, né? Talvez ela até se dê o luxo de poder fazer isso, porque ela sabe que ela não vai roubar a cena da outra, entendeu? Então ela é muito histriônica, ela é muito... Ah, ela bota piada atual, o cara tava até falando que ela botou uma piada da Barbie. Ah, é uma Barbie no, na montagem que teve última. Então, tipo... Ela usou a música da Cuca. Porque, assim, na primeira montagem, elas fizeram certinho. Nessa segunda, que eu assisti ano passado, elas colocam muita coisa atual. Fala, tipo, no popular, ela faz... porque essa pode. É. Porque essa não era oficial. Essa podia ser a Lavante, entendeu? Ah, não era oficial? Não é a montagem da Broadway. É uma montagem que você pode fazer a sua versão, entendeu? Adaptar, né? É, porque ano que vem vai ter uma nova montagem, né? Que já falou que vai ser diferente também. É. Ah, eu não sei como é que vai ser, né? Vai ser meio termo. O primeiro ato vai ser igual da Broadway, o segundo é moda caralho. É, porque o segundo ato é chato, né? Então ainda tem que... Olha, vocês vão queimar a língua de vocês, porque o segundo ato vai brilhar muito. Porque o segundo ato é o que mais faz esse filme. O segundo ato é um filme, vai dar um filme que vai ser nível Esperança Parte 2. Vai ser uma merda. A gente vai sair de lá destruído. Esperança Parte 2 é foda. E esse filme eu fiquei surpreso com ele, com a Elphaba dele, porque assim, a Elphaba é um personagem que sofre muito, né, sofre mais que a Ju, muito trágica, mas o filme soube dar uma dosada nela ali, dela não ser só uma coitada, tipo, você vê que ela tem uma cena de comédia ali na história do quarto, com a Glinda, ela, apesar dela estar o tempo inteiro sofrendo com aqueles escrotos daquela escola, ela rebate, ela vai viver a vida dela, sabe? Ela, e ela não fica legal. Remoendo, tipo assim, não fica mostrando ela remoendo que, ai, estou sofrendo, sabe? Igual mocinha, normal. Ai, uhum. Me maltrata, aí alguém maltrata, ela vira o olho e fecha carinha, sabe? Exato. Não teve isso. Eu acho que na peça, ela é mais coitada. Irritada. Não, eu acho que ela é mais irritada. Ela é muito na defensiva, assim, de um jeito mais irritado. Essa da Cynthia Erivo, ela é mais comedida. Ela é mais segura. A da peça, que eu sinto que ela é mais assim. Ela faz as coisas na irritação. Ela faz as coisas. Aí a parada da irritação dela passou pra mágica. A mágica dela é movida pela raiva dela. Né? Quando ela se irrita, foi pra mágica. Então, meio que eles adaptaram isso pra poder. Não parece que ela é só uma pessoa birrenta, porque na peça, às vezes, parece que ela tá sendo birrenta, sabe? Uhum. E eu acho que eles conseguiram fazer bem legal isso. Bem uhum. Interessante mesmo. Nossa, e eu não conhecia a voz de canto da Cynthia Erivo. E eu achei tão suave, tão, apesar de ser poderosa e tal, é tão, tão bonita, tão, sabe? Eu, já no, é pop, no Mágico que também. Eu fiquei. É, eu fiquei muito encantado com ela cantando. A voz dela é pop. A voz dela. Sabe, teve uma hora, eu não sei o que. Foi o Wizard, eu acho que eu senti. Eu senti que parecia a Beyoncé no momento. Eu senti um quê de Beyoncé, assim, na voz dela. Não sei se foi em Wizard and I. Tem um momento que eu ouvi só a música, sem ver, eu não tava vendo. Tava vendo no YouTube. E de repente eu senti uma coisa meio Beyoncé, assim. Eu falei, nossa, mas eu já tinha. Eu comecei a ouvir coisas dela da Broadway. Eu comecei a ouvir umas coisas dela, mas assim, eu sinto que a voz dela é muito Broadway, mas ela é muito pop. Eu acho que ela e a Ariana deu certo, porque elas são muito pop. Não é uma coisa muito, sabe, teatro musical, assim, raiz de, sabe? É uma coisa meio, tipo, musical, tipo, atual, que a gente pode falar, tipo, meio Rei do Show, que é musical, mas tem um lado pop que você consegue trazer todo o público pra assistir. Tipo, Rent, assim, eu acho que teve o filme, não é só o povo gritando, fazendo uma parte musical mesmo, é uma coisa mais pop mesmo. Eu acho que por isso que eu gostei também bastante. O Wicked é uma peça muito popular, né? Ela meio que popularizou o teatro musical, renovou o teatro musical, né? Quando, em 2000 e pouco, 2003, eu acho, sei lá, 2000, sei lá. Foi 2003 que começou. E, então, ela vem. Porque você vê, o Wicked foi montado quase como uma coisa da Disney. Se você imagina, tipo, agora que eu percebi, que na verdade alguém falou na internet que a Frozen é o Wicked, né? E eu não tinha percebido isso, que é o Wicked. Sim, da Disney, né? Eu pensei nisso assistindo, vendo a Elphaba agir, como era aquela coisa de, ah, você perde o controle da emoção. Não que seja algo que já não foi usado em outras histórias, mas acho que pra essas duas é muito, muito parecido. E pra ser mesmo. Um musical com a mesma atriz. Uhum. E aí tem a história das duas, que uma é muito boazinha, a outra não sei o que. Tipo, cara, é muito. Tipo, eu fiquei muito de cara. Tipo assim, e Let It Go é Defy the Gravity. Uhum, sim. Né? Então, tipo, eu fiquei impressionada com isso, como a Disney foi cara de pau. Mas, abafo. Eu uma vez eu. No TikTok, né? Que agora eu fico vendo TikTok, e aí tem a teoria. Eles falam que a Disney sempre quis ter um Wicked, né? Mas nunca conseguia fazer, né? Aí eles fizeram Frozen. Aí tem várias coisas que eles fizeram pra aquele fazer. Aquele Oz lá, poderoso, né, da Disney? O do é, o Oz Poderoso, aham. Teve a Wicked de Once Upon a Time. A mulher de Lost, putz. Zelena. Que Zelena, irmã de Zelena, Zelena de Wicked é irmã da Bruxa da Branca de Neve. Ai, gente, pelo amor de Deus. E é ruivo ainda, né? E os pelos não seriam roxos, iam ser ruivos. Será? Fica a reflexão aí. Fica o questionamento. Cara, e assim, como esse filme é lindo, tudo, assim, desde que a gente vê a escola, no Wizard and I você vê um pouco mais da paisagem, assim, quando ela tá, tem hora que ela sai correndo num campo, para num penhasco, eu falei, cara, nem quis pensar muito, que eu sei que tem muito efeito prático no filme, né, tipo, muito pouco CGI, mas eu nem quis imaginar como aquilo foi feito, eu só quis acreditar que aquilo existe, e é isso, e tipo, eu falei, cara, eu vi ficaria hoje vendo essa paisagem. Nada. Eu vi hoje a cena. O lugar existe, o chão que eles fizeram, aquela área, né? Até a plantação lá eles fizeram. Uhum. E ela corre, e aí quando ela pula, o fundo tem umas telinhas azuis, assim, sabe? Pra poder mesclar com o cenário, pra poder não pegar os cabos e tal. Mas é ela correndo mesmo num campo, assim, e fazendo Nossa, aquilo. Achei é sensacional. Quando ela volta, você vê a parte onde ela passou. Nossa, foi muito, muito legal. Menina, você falou de efeito prático? E a gente pode até já falar que elas cantaram live no filme, né? Não é elas dublaram o playback, elas cantaram mesmo. No... Dá pra ver, né? Dá pra ver que elas cantaram mesmo, gente. As bichas. E tem as cenas, os cortes, né, elas cantando. Vai se fuder, as bichas arregaçaram mesmo. Ah, Cintia Erivo cantando na vassoura, virando de cabeça pra baixo, meu amor. Você vê, a bicha rodopiando e ainda consegue ser maravilhosa. A bicha rodopiando e cantando sem perder o fôlego, sem perder o tom, sem perder porra nenhuma. E eu aqui, ó, não consigo correr 5 km sem parar. E a gente já vê essa construção de amigas e rivais evoluindo, né? Conforme as duas passam ali a dividir seu lar. Porque eu sempre achei a história da Glinda e da Elphaba muito homoerótica, né? Acho que todo mundo tem essa impressão delas. Uhum. Mas naquela música do ódio, tá uma deitada na cama dizendo que tá sentindo um calor estranho, que ela me faz sentir isso. Sentir... Eu sei que a letra é a mesma desde sempre, mas na montagem do filme eu falei assim, vão se pegar. Cara, mas sabe uma coisa que eu vi genial? Eu não sei, gente, eu não sei. Eu acho que foi no canal da Jazz B que eu vi isso, essa informação, a irmã dela falou. É, que a música, se você pegar a letra e você tirar... Tanto que a palavra que significa ódio é quase lovely, né? É quase lovely. Se você trocar... É uma música romântica. Loading, que é tipo de desprezo, assim. Tipo, é realmente... Se você trocar por lovely, é uma declaração de amor. É pro amor à primeira vista. É, e ela fala assim, não entendo o que, que ela me causa, por que isso e por que aquilo. E usa umas coisas, meu estômago revira. É muito bom. Eu achei genial. Se o Fier não tivesse aparecido ali, as duas estavam se comendo. Nem sempre um homem, mas todo homem. Exato. Vou jogar um negócio agendo o Woke que eu vi hoje, que teve uma entrevista com a Ariana aí, incrível, que jogaram. Assim, ah, eu vi. Que Glinda é bifestinha, tá? Uhum. Ah, mas todo mundo nesse filme é bifestinha. Não, eu não acho, eu acho a Elphaba muito, muito hétero vibes. Não sei eu acho hétero também. Eu acho ela muito hétero, mas a Glinda eu acho bem bifestinha. Inclusive, eu acho que se a Elphaba e o Fierro quisessem dividir com ela, ela tava aceitando. Também acho. Mas é que a Elphaba é aquela, né, hétera por ser muito, muito presa na vida. Mas é aquela que na festinha da sapatão, quando a sapatão pergunta, você já pegou alguma mulher hétero? Com certeza alguém ia falar Elphaba. Amor. Adoro. Referências, né? E assim, a cena é muito legal porque mostra vários momentos delas e aqueles, né, tem tipo uns mingles ali da Glinda junto que ficam sempre olhando as duas de canto. A Elphaba dá uns sustos nela, dá umas gargalhadas no corredor, achei sensacional. Ah, eu amei que ampliaram. E aí, eu gosto que tudo em Wicked parece assim, que a gente vê o teatro, é ver o que tá acontecendo no teatro. Aí simplesmente você pega aquela foto e eles desenharam em volta, ampliando o que deveria ter em volta daquilo, sabe? Se a gente tivesse uma visão maior, eles foram desenhando e ampliando, sabe? É a sensação que eu tenho. Tipo, e aí naquela cena que é tão pequena no musical assim, eles foram assim, mas isso é uma passagem de... Vamos botar uma passagem de tempo pra mostrar como foi o convívio? Então, mostrar ela em várias situações, pô, acrescenta muito, é muito divertido. Muito divertido essa música. Tanto que é a música que eles liberaram pra poder fazer a promoção do filme, né? É, no musical brasileiro também. Foi a mesma coisa. Quando foi a primeira que lançaram. É, eu fiquei curioso pra saber se na versão dublada é aquela música. O meu ódio é... Né, do Luxúria. Ah, menina! Ah, não. Vocês repararam que as traduções das músicas não era a tradução literal, era a tradução da versão brasileira das músicas? Não, na legenda? Pra mim era a versão. Pra mim parecia literal. Era a versão das músicas. Eu reparei, acho que depois da terceira, quarta música, que eu falei, gente, mas não é. Tipo, eu ouvi a letra, mas não batia direito, assim, né? Porque tem umas adaptações. E a adaptação, pelo que eu percebi. Não sei se eu também tô ficando louco. Pode ser. Tomei elixir verde, fiquei loucão. Não, sinceramente, não percebi, não. Mesmo. Mas eu falei, eu não lembro das músicas em português. Eu não lembro. Eu simplesmente abstraí. Porque não tem onde ouvir, né? Então acabei esquecendo. Ah, não tem no Spotify? Não. Da montagem? Não. Não. Tem no YouTube umas gravações de celular. Não, mas aí é muito ruim, tipo, a música tá toda cortada, ou então, tipo, tem que ver então, ódio tem no YouTube toda, porque eles fizeram a gravação mesmo. Sim, sim, eu vou ficar só ouvindo ódio. Porque ódio é mais amor, né, gente? É. E ódio é a única que eu sei, ódio eu já sei. Ódio, tudo nela me dá ódio. Essa é a única que eu sei em português. O veneno que eu tomo, querendo que o outro morra. Eu vi ontem no TikTok, eu vi popular. Tem um pedaço de popular lá também. Eu vou ver dublado segunda-feira. É, eu quero ver dublado também. Também quero. E todo mundo elogiando dublado, viu? Eu tô vendo que eu vou ver esse filme três vezes, né? Porque eu vi sozinho, aí eu vou ter que ver com o Henrique, ele vai querer ver legendado, e depois eu quero ver dublado. Eu vou ver dublado agora, porque eu tinha comprado dois legendados. Mas como eu vou ver com a Amanda, né? Então, que ainda não viu, e ela vai querer ver legendado, não vai querer ver dublado, então eu vou ver dublado. Isso. E aí, né? Fica diferente. E aí, gente, a gente falou um pouquinho de Professor Cabra, né? Mas a gente tem a apresentação oficial dele nessa aula em que Galinda tá muito chateada porque ele não consegue acertar o nome dela, né? Que ele fala Galinda. Chata, e ela fica corrigindo. E aí a Elfaba já de cara fala, então, querida, talvez a vida dele seja mais do que tentar falar seu nome. Talvez a gente seja diferente e tal. Achei, como a Erika disse, acho que eles estabeleceram muito bem e de uma forma muito efetiva essa ligação dela com a causa animal, né? Acho que foi realmente muito bem colocado. A amizade deles, ela dando as peônias pra ele e tal, achei muito fofo. Eu gostei também que ela vai atrás dele e vindo lá na casinha os bichinhos, né, conversando. Sim. Entendeu? O tigre já como? Vou meter o pé dessa porra. Loucura, mano. Nem, achei legal que eles estão discutindo o silenciamento, né? Tipo, ó, o advogado tal, esqueci qual era o bicho, ele foi, saiu do emprego, mas pelo menos ele ainda consegue defender um caso. O outro não consegue nem mais falar. Eles podiam até já lançar um spin-off, né? A Revolução dos Bichos. Porra. Mas então, nessa parte da... Que eu... Quando... Não é nessa parte, é na outra parte que tem na aula dele que ele é levado. Não, na verdade é nessa parte que ela vai na casa e quando ela tá na porta, ela tem uns flashes. Ela tem visão do futuro, a Elfaba, nessa história? Sim. Porque ela vê ela vê o cara, né? O Dillinger dentro da grade. Eu acho que isso estabelece bem quando ela canta The Wizard and I, que dá pra ver que ela tem essa visão. É onde eu entendi mesmo que ela tinha isso. Que ela vê lá na cachoeira, o povo aclamando ela, mas ela acha que tá aclamando. Ela vê o povo comemorando. É, e ela tá achando que é pra... acha que é pra ela, que ela tá salvando, alguma coisa assim. Porque o Wizard and I também é uma parada, uma sacada muito inteligente. Você vê que a letra toda é sobre como vai ser especial, como as pessoas vão comemorar quando estiver junto de você, mas assim... E acontece, vai ter uma comemoração sobre ela, mas sobre a morte dela. Então, tipo assim... Tudo reverte ao contrário. Depois que eu comecei a prestar mais atenção assim, e ver o povo comentando, eu percebi como as letras do musical são inteligentes, né? O The Wizard and I é mais ou menos a história de Wicked todinha, se você parar pra ver. É contado em pedaços ali, não tudo literal, mas ela fala que ela vai derreter, que o povo vai amar, vai aplaudir, né, quando tiver tudo. É tudo muito boa mesmo. Essa aí. Eu saí do cinema cantando essa, que eu fiquei. Cabeça. Ah, eu saí cantando Dance to Live. E aí quando ela tem esse momento da cabaninha do professor Bode, ela já na volta, né, ele fala, ó, pega a lanterna, vai pela sombra e tal. Ela tem o primeiro encontro com o Fierinho na floresta, achando que é um Hellis anônimo, né? Sai por aí pisoteando os outros. E aí ele fala assim, às vezes eu tô dormindo quando eu faço isso, né? Mas aí ele fica chocado passar de levar um fora de uma mulher que não quer sentar na garupa dele. E o cavalo já sem paciência, né? Com ele, né? O cavalo exausto. Eu amei que o cavalo fala, achei tudo. E aí também já dá uma deixa também da ligação dele com animais, né? Porque ele tem um cavalo que fala, o cavalo dele não precisava falar. Porque é só um cavalo mesmo. Mas aí no dia seguinte a escola já tá em polvo rosa falando o príncipe Fieiro que tá indo estudar, né? Estudante intercambista. E aí Glinda já começa a fazer a harmonização dela, passar a maquilagem, o skincare todo da Vini Freire. Eu fiquei com essa mulher. Nossa, ela é possuída. Ela é muito possuída. Ah, e outra coisa, vamos lembrar no livro, Zanon, que o Fieiro do livro é um merda, um lixo, um podre, um outro desgraçado, entendeu? Um merda, só pra esclarecer, gente. E ele tem uma... Ele não é humano também, ele é de uma raça lá também, né? Que ele é tipo um indígena. É, ele tem uns cristais no corpo. Ele é tipo de uma tribo indígena, mas ele sabe aquela pessoa assim... Ah, eu sou da tribo indígena, mas assim, sem militância aqui também. Eu quero o luxo da galera, porque eu sou príncipe, foda-se, entendeu? Ele tem uns negócios no corpo, tipo azul, é uma coisa assim, não é? Que aí... Eu lembro das putarias, eu lembro do livro, né? Do pelo roxo, do cristal na nele, que é outro. Isso eu lembro, né? Nossa, eu não lembro, porque eu acho esse livro asqueroso. Ai, mas eu acho tudo tão asqueroso, é tão baixo, é tudo tão nojento. Porque as coisas de... Até o sexo lá, é feio o jeito que é falado, né? Pô, é tipo Bruna Sufistinha, tipo Barada Barra Pesada. É tipo Graça Massafera em Verdade Secreta, sabe? Eu queria que tá na cabeça da pessoa que leu esse livro e falou assim, olha, vou fazer um musical infanto-juvenil dessa história aqui, que tem um monte de putaria. Mas eu acho que ele leu o livro e falou assim, nossa, isso tá uma merda, vamos fazer uma coisa legal? Isso aqui, porque isso aqui tá me dando ódio. Acho vamos que fazer uma fanfic boa, né? E aí? É. E tipo, o Fiero já chega na escola mesmo bissexual, total, né? Porque ele já vai enfiando a perna nos meninos, beijando a professora, baforando a cara dela, falando pra galera, gente, vamos matar a aula mesmo, vocês estão muito certinho, muito... E aí ele faz a música da geração, né? Da dança dos famosos, com as engrenagens, sobe e desce e passa rolando nos alunos. Eu fiquei assim, gente, mas esse homem tá possuído. O Ferro, nessa parte, ele sempre é possuído, né? Só que ele só se esfrega numa estátua, né? E, menino, pra mim, dos Fieiros que eu já vi uns 3, 4. Pra mim, o Fieiro do Jonathan é o melhor de todos. Aí, carisma, os 4 também. E eu acho que é muito bom. E ele é um puta de um gostoso que já... Pô. Mas, assim, eu fico pensando assim. Eles deveriam ter uns 17, 18 anos ali, né? Ah, gente, esquece isso. Vamos parar com isso. Não vamos fazer isso aqui, não. Todo lugar, nego, foi pra... Que a idade... Gente, esquece essa porra. Deixa eu falar. Você tá vendo bruxa. Ai, meu Deus. Deixa eu falar. Não, mas não é. Pra mim não tem problema nenhum. Porque na hora que eu falei assim, mas eu vou comentar. 17, 18 anos. E aí o Fieiro com aquela barba, que ela falou assim, gente, ele poderia aparecer um pouco mais novo, porque as meninas parecem ser mais novas. Porque vai ter uma passagem precisa de tempo, né? Gente, esquece isso, gente. Pelo amor de Deus. Tipo, caraca, eu acho... Ah, não, não tô reclamando. A gente começou vendo o Christian Chenoweth, gente. Sempre teve cara de ser setão fazendo isso. E Dina Menzel com 40 anos fazendo essa porra. Ah, gente, para, porra. Eu, hein? O povo tá vendo bicho, uma mulher verde. Bode falante. Ah, pô, o povo não... Porra, foda-se, mano. Ele é dos anos 80. Você lembra aquele programa do Silvio Santos lá? Que tem a galera dos anos 80 não vai dar namoro? Que é para a galera aparecer a parte de 50 filhos com 60 anos. 19 anos, aí tá assim, ô careca lá. É, a menina de 15 que parecia a minha mãe. Então, tipo assim, é isso, galera. Vamos aceitar. Em breve completarei 16 anos, né? Exato. Então, era uma adolescente. A Abby seria uma ótima Glinda, inclusive. Isso. É Abby de Glinda e Nair de Elphaba, né? De Elphaba. É. E Pepita, Lolita Rodrigues ia ser o Fieiro. Porra! Não, tem que pôr o Silvio Santos, porque agora tudo é filme do Silvio Santos, né? Tem que pôr o Silvio Santos. A Lolita ia ser a Madame Morbo. E eu amei que, assim, enquanto o Fieiro tá convencendo geral a sair pra Night, Glinda tá se livrando do rapazinho que gosta dela, Bock, né? Nosso querido aí, que eu não tenho maturidade pro nome dele. Cada vez que eu lia Bock, eu completava, né, na cabeça. Menina, eu gostei do moço. Eu gostei. Não era pra gostar, né? Não era, né? Porque todo mundo odeia ele. Mas eu achei ele tão carismático. Ela roubou ele, né? Da esposa dele. Menina, mas eu achei ele tão... Eu não acho ele feio. O povo vai falar que ele é um monstro, não sei o quê. Eu não achei não ele é feio, nesse nível não. De horror. Ele não é bonito, não, gente. Mas... Ele é normal. Normal. Comum. Mas assim, eu achei ele tão carismático, com um pouco tempinho que ele teve, ele foi tão fofo, tão carismático, assim, eu gostei muito. E eu não gosto do Bock da Nessa Rose, eu acho um saco essas coisas. Mas eu gostei dele. Menina, na hora que apareceu o Bock conversando a primeira vez com Glinda, a minha sala inteira fez. Eu falei, eita. E aí a Rafa não sabia, ela falou assim, gente, o que é essa Larissa? Aí explicando meio do cinema fofoca pra ela. Mentira, não tava sabendo desse rolê. Menino. Largou a mulher recém-nascido. Imagina o Bock que esse homem não faz, né, Tariana T? Porra! E aí ela joga a Bock pra cima de Marissa Bode, né? Eles ficam já o casalzinho do baile. E aí tem um momento maravilhoso que os Minions de Glinda acham um chapéu de bruxa nas coisas dela e falam assim, menina, que é isso, cafona, ó. E ela fala assim, cara, minha avó me deu esse chapéu de presente, eu odeio. Mas, né, não tem ninguém que eu deteste o suficiente pra dar uma coisa dessa de presente. Eles falam assim, será mesmo? E aí, Glinda tem esse momento lindo, né, do coração dela de dar um presente pra Elphaba. Ah, e assim, nesse intervalo, peraí, antes, ela manda, ela se livra do cara, porque assim, a Glinda, você vê bem que ela, assim, ela não é uma pessoa ruim. sabe qual é? Ela só é fútil e ela é egoísta. Ela pensa nela, em primeiro lugar. Mas ela vê que tem um cara ali enchendo o saco dela, ela se livra do cara e aproveita e faz uma coisa boa na cabeça dela, sabe? Que é botar a menina pra fazer alguma coisa. Sim. E ela não faz de maldade assim, ah, vai lá porque... Não, mas é tipo assim, ela quer se livrar dele e faz alguma coisa de útil, né, meu filho? E aí, quando essa menina volta e fala que ela vai dar um tempo com a Glinda, para de falar mal da Glinda, porque a Glinda fez isso, a Glinda vai lá e fala que Miss Marvel pra poder pôr ela na aula, senão ela vai embora. É que não aparece, né? Ela falando isso, mas é isso que depois ela vai falar, Miss Marvel, mas é que ela fala, se não largo a aula, então você põe a Glinda. E aí quando ela entra e ganha o chapéu, a Elphaba já fica assim, pô, ela fez duas coisas boas no dia, né? Ela não, mas, ela, mas ela só fala com a Miss Marvel depois de ganhar o chapéu. É. Depois ela ganha o chapéu. Ela ganha o chapéu, aí ela vai lá, aí a Glinda já tá se arrumando, tá todo mundo se arrumando, aí ela vai lá na Miss Marvel e fala, ela já tá pedir pronta, um favor. Inclusive, porque ela tá com o chapéu. Isso. Tanto que eu achei que ela ia pedir um makeover pra Miss Marvel. Fiquei esperando ela. Eu também achei. Eu também pensei, um bombo, menino. Né? Eu tenho que te pedir uma coisa. Eu não lembrava desse plot. Aí eu falei assim: pois é. Eu tenho que te pedir uma coisa. Eu falei: nossa, ela vai pedir o look, né? Eu jurei que ia ter uma cena dela descendo a escada com o Lucão assim, isso, Simina, Crown. E aí, gente, eu olhar pro. Né? Ai, gente, ia ser tudo. A versão Wicca de Gossip Girl, né? Mas aí, né, a gente vê. Garotada. A gente vê a boate belíssima, né? Num isso tudo ainda é desse True Life, tá, gente? Sim, sim. E aí a Miss Borgo chega no meio da festa, né? Menina, só queria te dar essa varinha aqui de condão e te avisar que a Elphaba fez essa chantagem emocional comigo, como não vou perder ela, seja bem-vinda às aulas, né? É. Mas acho que você é uma merda, você vai falhar, e é isso. Exato. Espero que você desista, que eu te odeio. Mas é tudo de bom, viu? Fica com Deus. Eu gosto que é um baile super secreto que os bichos tocam, saltam. Super barra pesada e Miss Marvel bota lá do nada. Oi, gata. Então, aqui. Esse aqui é secreto? Legal. Eu sei que existe. Tanto que quando a Miss Marvel apareceu, eu pensei, gente, a Fuma foi lá, foi denunciar a Glinda por ser falsa. Né? Falei, gente, foi denunciar o baile. Falei, olha que X9 essa Elfa, velho. Ela falou, ó, sabe que tá rolando um baile aqui escondido? É. Olha, aí eu senti. Eu também achei que ela ia te falar, que isso, que baile é esse aqui? Mas deixa quieto. Mas como a mulher, na peça a gente não sabe, mas no filme, Miss Marvel tem um poder de mudar um tempo. Miss Marvel é do caralho. É poderosa. Ah, ela é super boa com o tempo, ela pega uma sombrinha e fala o resto que se foda. Ela chega, o mágico chega pra ela e fala assim, fechou, né? Aí ela falou assim pro mágico, né? Fechou, aí o mágico fechou o quê? Ela, o tempo, querida. Quase o glitter, né? A previsão do tempo diz que o céu fechou, né? Exato. Um rajadão. A tempestade asiática. É. E aí Glinda fica meio tocada, né, que a Fuba fez isso por ela. E toma um susto, na verdade, né? Ela fica assim, ela fez isso, aí ela fala assim, e ela já tá vindo pra cá, ela, meu Deus, fudeu. Exato, pode agradecer pessoalmente, né, que a querida já tá vindo aí. Aí Glinda fala, fudeu. Aí chega a Elphaba com seu lookzão, né, viúva negra, com o chapéuzão e o vestidão preto. E aí, gente, eu acho esse povo muito infantil, porque assim, eles já zoaram essa menina a vida inteira por ser verde. A menina aparece com um chapéu perfeitamente comum, né? É, bonitamente trágico. E o povo fica. Olha isso na cabeça dele. Então, a gente pode começar a parte do que eu não gostei no filme, porque teve coisa que eu não gostei. O filme, pra mim, é perfeito, mas assim, dentro da perfeição tem imperfeições. Entendeu? Cara, uma das coisas que eu achei muito chato foi essa cena. Eu achei que foi muito longo, eu achei que foi muito caricato, foi muito Disney Channel, foi muito Nickelodeon. Porque, que assim, a dancinha? Não, dança da bandinha? Tudo. Porque assim, começa com ela chegando e a galera toda. Tipo, não tem uma pessoa, duas pra não. Tipo, não precisava ser todo mundo. Podia ser isso a que maioria. Eu senti tá falta ter duas pessoas de boa nessa escola que não fica o tempo inteiro. E é porque. Podia ter só os amigos da Ariana, né? Ali. É, né? Exatamente. Os outros serem, tipo, neutro. Não, podia ter a maioria, entendeu? Você vê, mas você vê gente parada, gente achando só assim, com a cara virada, não falando nada, sabe? Achando esquisito, mas não falando. Porque no final, quando tudo muda, é muito artificial. Porque assim, gente, foi... Aí então, todo mundo odiava, agora todo mundo ama. Exato. Aí a Glinda começa a fazer, aí, pô, vai, melhor dança ever. Incrível. gente, é muito artificial isso. Eu achei que ficou muito forçado. Isso eu achei muito forçado. Isso me tirou um pouco. Eu amei e a outra... dancinha, gente. Eu achei linda. Foi o momento que eu chorei no filme, foi esse. A dancinha, dança... eu gostei. Mas o pré-dança, o início da dancinha eu não gostei. Sim. Porque ela chega... Essa parte, mas tem a parte da, do início da dança, que ela chega e bota o chapéu no chão. E aí começa a dançar em volta do chapéu. E, gente, pra que ela botou o chapéu no chão? Pra dançar, aí pegar o chapéu do chão, botar na cabeça. Precisava disso, mano? Não, eu achei que demorou muito, realmente. Pra, eu acho que teria que... E assim, eu queria ter entendido por que ela dançou. Se ela queria se enturmar, porque pareceu só que ela tava realmente querendo... Eu achei que ela ia fazer alguma magia, alguma coisa. Não, né? Era só... Vou pagar um mico aqui. Eu acho que ela quer mostrar... É, que ela fala assim, foda-se vocês. É o que a Grinda fala, o Fiero fala, né? Ela não se importa com a opinião de todo mundo, dos outros, né? Isso, ela queria mostrar isso. Ela se importa sim, só que ela não tá falando. Mas ela tem que... Ela teve que a vida inteira ser forte pro pai, porque o pai era um cuzão, não gostava que ela era verde. E aí a culpa da irmã... Era dela, porque a mãe tinha teve que comer negócio. Pra... Que não é, né? Que a culpa é do pai, que é um idiota. Uhum. Mas aí então botou a vida inteira teve também. Essa culpa e ela teve que ser forte. Ela teve que mostrar ali que ela ia ser forte também mesmo. Ela não ia sair correndo. Ela precisava continuar. Eu entendo isso, eu gosto disso muito. Inclusive, nessa Elfaba faz muito mais sentido do que na Elfaba, que é toda voadinha, do mais bobinha na peça. Mas o que me incomoda é ela ter chegado e botado o chapéu no chão. Pra quê? Tipo assim, ela tirou o chapéu porque ela não quer usar, porque o chapéu é feio. E voltado com o chapéu no chão. Não faz sentido. Ela deveria simplesmente só ter colocado o chapéu pra baixo mesmo e tapado o olho e começar a fazer a dança. É isso que ela tinha que fazer. Porque aí ela mostrou, tipo, foda-se, botei o chapéu, vocês não veem o que tá acontecendo. Beleza. E aí também trocaram a dança, né? E eu achei essa dança nova. Ah, mesmo. A dança é diferente do musical. Não gostei, não. Gostei, não. Achei que perdeu um pouco de impacto. O negócio da mãozinha no início é legal, mas depois eu acho que, não sei, não... Eu acho bonitinho. E tem uma que eu vi também, a Ariana não sabia da dança. Ela aprendeu ali na hora que ela queria aprender pra fazer o filme. Pra fazer como se ela... Mas a dança é diferente, então ela aprendeu na hora mesmo, assim, Xerivo também, porque não é a dança da peça? Não, então, mas ela fez a dança ali que a Cíntia fez, ela seguiu só pra mostrar que ela não sabia mesmo, pra mostrar que ela não... Ah, perfeito. Entendi. Ela não sabia a dança. Ela imitou o que a Cíntia fez. E a Cíntia fez aquele papelão. É isso aí. Porque, assim, eu gosto muito da Cíntia Erivo, mas ela é meio egocêntrica, né? Ela gosta de... Não teve uma música que ela não modificou alguma coisa pra poder a gente perder a parte do canto. Ela parava, ficava mais... No Israel Night, tem uma hora que ela claramente espera um pouco mais pra gente começar a cantar e perceber que ela não começou e ela vai. Ela é filha da mãe. Ela gosta de botar a marquinha dela. É a Tula Luana da Broadway. É, não, ela gosta de botar a marquinha dela, ela gosta de que eu sou diferentona. Mas a Ariana também colocou, se você parar pra ver. Mas ela não mudou, tipo, você consegue cantar popular, a parte principal, depois tem uma continuação, mas assim, você consegue cantar no ritmozinho certo, mas é em popular, é uma coisa, mas assim, ela faz isso em todas as músicas, a Citirico, todas as músicas, elas têm uma modificação. Dela. Todas elas, ela faz uma pequena modificação, não é um negócio muito extravagante, mas ela faz, entendeu? Mas aí eu achei que isso perdeu. Se ela só tivesse baixado o chapéu e feito a dança antiga... Mas assim, independente disso, a cena é muito emocionante. Porque não tem isso na peça, né? Dela chorar. Então, ela tipo... tem dançando só, né? Exato. E se ela chora, também a gente não vê. Porque tá na puta que pariu. Que eu não tenho dinheiro pra pagar e ficar embaixo do palco. Então é isso, galera. Mas eu vi... Meu, muitas vezes, não sei se vocês perceberam. Toda vez a Cíntia tava emocionada, né? Na cena, né? Menino, mas a Ariana também estava emocionada em todas as cenas também. Tava. Assim, a Ariana parecia que estava à beira de um colapso o tempo inteiro. Achava então, que estava pulo lacrimejando toda hora. Mas é o que eu disse, eu não acho que foi monotônico. Por exemplo, o Zanon vai lembrar, no Drag Race Tailândia, teve um wiki. Amo, né? A referência. Com as drags. Deus. Tinha a querida Zimba Jing fazendo a Elfaba. E a mulher só fez cara de choro. A Zelda Zim, a própria. Ela só fez cara de coitada de choro a peça inteira. E era, tipo assim, só música e tal. E ela tava sempre, a boca baixa. E eu não achei que a Cynthia Erivo faz isso. Por mais que ela se emocione e tal, eu achei que ela conseguiu passar um equilíbrio. Sim, eu também acho. Eu achei que ela chora até pouco. Eu acho que as partes de chorar era muito junta com a Ariana. Eu acho que era muito pra fortalecer a amizade delas, mostrar que Não, e ali também, o romance, meio que ela explode, né? Ela implode, né? Porque quando ela explode, ela usa magia. Ali ela teve que segurar, porque ela não usou a magia, mas ela meio que implodiu. Quando a Glinda vem e dança com ela, e ela vê que tem alguém fazendo algo, uma caridade, alguma coisa boa pra ela, porque ela não tem esse hábito de receber nada de positivo. A irmã dela não faz nada, fica ela olhando com cara de cu. Ela vagabunda. Ainda bem que morre. Aquele spoiler. Lixo. a gente pode de outro filme, galera. E assim, ela meio que derrete. Ela, tipo assim, ela, caralho, não acredito. Essa pessoa que fez um monte de mas merda. Ela derrete, né, na segunda parte? É, mas ela derrete o tempo todo. Ela tá sempre melting. Melting. E ela meio que, tipo, ela é um alívio, assim, tipo assim. Essa é a sensação de alguém se importar, sabe? Uhum. Que foi a primeira pessoa que se importou com ela na vida dela, foi ali, né? É, porque senão ela só tinha uns animaizinhos. Porque a irmã dela é um lixo. Então. Nossa, a irmã dela, assim, porque a irmã dela não é só omissa, né, Aline Weasley. A irmã dela fica. Ai, não consigo vê-la dançando. Ai, que micão, meu Deus. Fico, não, gente, e ela fica topa. Muito assim, tipo assim, ela. É, a irmã dela é muito aquela. É, ai, eu ia falar, eu acabei esquecendo, mas ela faz um negócio que é muito desagradável. Tipo assim, tudo vira sobre ela. Ela sim. É tipo a linda do mal. Ela tudo fica assim, vira sobre ela deveria negativo. Ser o meu momento de ter amigos de não sei o que, você estragou tudo. Você fez isso, cadê tudo de novo, não sei o que. Sendo que a primeira vez que ela usou a magia que ela tava chorando, era por causa, pra defender ela, pra ela parar de chorar. Ali foi a mesma coisa. Aí porque eu quero ser independente, não sei o que, mas fica arrastando asa com um vagabundo que sabe que não gosta dela. É, então, meu amor, você quer ser independente ou você não quer? É, vamos ver o que você quer aí, né? O que você quer nessa vida. Engraçado que nessa montagem ela percebeu que o cara é afim da Glinda ainda nessa primeira parte, né? Sim. Eu gostei disso. Mas assim, eu gostei, eu me emocionei também. Eu quase chorei também nessa cena, mas essa coisa, achei que foi muito arrastado e não precisava. É, eu tava esperando a outra dancinha também, mas eu gostei. Foi a única parte do filme que eu realmente chorei, foi aí, que eu achei muito bonitinho. No musical, eu acho que é a parte que eu mais gosto, assim, do momento Glinda e Elphaba é a da dança, não? Que é onde que elas se encontram ali como amigas. Então, pra mim é For Good. For Good é o auge da peça pra mim, não tem como. Não, For Good é foda também, mas eu acho que é porque é o primeiro contato das duas ali, que tipo, a gente vai estar ali uma pra outra, né? O começo da amizade. Aí tem uma coisa maneira, que elas dão a dancinha, tem um chorinho, já sai correndo um casal recém-casado. E já vai pra lua de mel. Aí pronto, aí eu gostei, que não teve mais enrolação. Chega de Deus True Life, acabou agora, cara. Chega, 15 minutos dessa porra. Eu gosto, mas chega. Agora vamos pra parte que todo mundo quer ver, que é pop. Exato. Não, e Glinda já começa, ai, vou te contar um segredo. Meia-noite te conta um segredo, você me conta o seu, hein? Glinda doida pra falar que era sapatão. Exato. E aí lá, meu pai me odeia. Gente, eu amei a cena que a Glinda desaba na cama, maravilhosa, frustrada. E antes que ela fala assim, não tô fazendo tudo que eu quero no meio da escola. E ela desmaia e deita no corpo, levando ela. Preciso deitar. Ela dura assim, pô, caricando. Ai, gente, queria muito poder deitar onde eu quisesse também. Entendo. E aí ela fez um momento de segredos, liquidificador e tal. E aí Glinda olha pra ela e fala assim, menina, agora que a gente é best friend, vou fazer você o meu projeto, né? E aí começa o grande ícone. E aí eu preciso dizer que a Ariana Grande está às fuças da Ashley Tisdale durante toda a popular. Eu sei que Sharpay é muito inspirado em Glinda, né, gente? Mas fiquei impressionado. Nossa, eu tive que ouvir isso, esse efeito Stranger Things das coisas, que os anos 80 foi criado pro Stranger Things, esse efeito Mandela. Eu tive que ouvir uma pessoa comentando. Porque assim, nossa, a Glinda imita muito a Sharpay. Amo, imita. Eu falei, quase que eu deu vontade de tacar um negócio assim na tela e falar, eu sou a filha da puta, você não sabe ver data não, sou inferno. Eu amo, imita muito a Sharpay. Ai, meu pai. É olha. A mãe da Sharpay, né? É, ela botou o ovo da Sharpay e do irmão. A versão de Ariana é muito boa. Muito, assim, tudo que ela faz, as gracinhas. Ela tá a própria boneca mega, né? Fazendo uns piruetas com as pernas, subindo no telhado, na varanda, sabe? Eu fiquei impressionado. Na parte 2 ela canta Titânia. Amo. E eu tem... amo que o final tem uma mudada, né? Que ela tem os lalala a mais também, né? É, e bota uma luz rosa nela, né? Pra mostrar todo mundo. Eu acho, é o que eu vi o povo falar assim, é a Glinda ali, ela... Ah, eu vou ir embora. E naquele momento a Glinda entrou no mundinho dela. Então ela tá lá cantando pra ela mesmo. Por isso que é o que Coringa não conseguiu fazer, é isso, gente. É assim que faz. Uhum. Eu amo. Ela entrou no mundinho rosa dela e tava lá cantando sendo ela mesma e falando o que ela queria fazer. Eu acho muito bom. Exato. Eu gostei que eles alongaram o Popola pra poder ela ter mais um espaço sem a Elphaba, pra poder a Glinda ter meio que um solo dela, né? Sim. Eu achei que eles podiam ter botado um pouquinho mais de roupinha rosa na hora que eles fazem a montagem da Elphaba com as roupas rosa, ridícula. Achei que ia ter uma parte. Porque já que era a fantasia e tal, acho que podia ter tido mais, tipo, mais rosa, sabe? Uhum. Não. Eu gostei muito da Glinda Arena Grande, porque assim, é um tom mais baixo. Apesar dela ser coisa, ela não é estriônica, entendeu? A Cristiane é muito estriônica. Ai, é muito barulhenta, sabe? Me dá um. Eu gosto muito. Eu aprendi a gostar, mas no início me incomodava. Essa coisa estilhaçante, sabe? Uma voz meio que parecia que tá estilhaçando, assim. Então, tipo... Né? E eu gosto, né? Eu sou Arianator, todo mundo sabe, né? Então, o silêncio das pessoas aqui com essa revelação. É, a gente tava refletindo, né? Ah, gente, ó, daqui uma hora sai a trilha. Vou torar no fone. Quem tá porra, já tá pré-agendada, já pra cair direto na conta. E eu gosto que pós-Popular o Fiero tá muito assim, né? Ai, você foi glindificado, não precisava, não sei o que, mas vem cá. Sendo que ele tá lá pegando glinda, cara de pau. Olha, mas não precisa glindificar não, mas, né? Já que glindificou... Exato. Já que glindificou, vai que eu pego você achando que é ela, né? Confunda as coisas. Mas, gente, mas se o Fiero pegasse a glinda e a Fiero junto, é elas que iam comer ele, né? Adoro o nosso Fiero passiva. Ele tá de rosa na abertura. E aí, depois disso, acontece o quê? Eu não lembro. Tô confusa. Então, aí rola mais umas coisinhas na faculdade e vem o momento do professor Cabra sendo levado, né? Porque ele aparece pra se despedir, falar que vai ser os animais foram, né, proibidos de dar aula e tal. E aí já chega a polícia. A Bedel com o professor novo, é toda uma barra. Ah, caralho, que ódio dessa filha da puta. Ai, que vontade de pegar um taco de beisebol e dar na cara dessa mulher. Exato. Essa Bedel do inferno. E aí eles trazem um tigrinho enjaulado e falam, olha, gente, que legal enjaular bicho, que eles não vão falar. Balbrica do mal, eu amo. E aí a Elphaba faz a Jigglypuff, né, menino? Referência aí também. A referência ela deu rei. É, porque o Wicked copiou Pokémon, né? Exato. E aí ela bota todo mundo pra dormir, menos Fiero. E aí Fiero não pensa duas vezes, pega o tigrinho da jaula, leva pra bicicleta. Viciado do jogo do tigrinho, já meteu no pulo. Menino, agora me explica assim, eu não lembro se. Eu lembro que eles falam isso, mas não fala. Não fala porque que Fiero não dormiu, né? Não, ele até pergunta uma hora, por que será? Mas ela não sabe explicar. Eu acho que ele não dorme porque ele se importa. É, então, eu tava falando com a Rafaela na hora, ela falou a mesma coisa pra mim. Ela falou, eu acho que é porque ele é o único que mostrou que se importou ali, então ela meio que deixou ele acordado, né? Eu acho que não foi nem ela. Eu acho que quando ela usou o poder, ela falou assim, ela deve ter falado assim, que essas pessoas podres, que não sabe, tipo, você pensa nesse tipo de gente, não sei o quê. E aí afetou as pessoas que eram essas pessoas. Ele não era. Apesar de se mostrar muito fútil, no fundo ele se importa. Tanto que ela ficou surpresa e ele já vai, pega o tigre e ela fica como? O leão. E ela fica o quê? O quê? O quê? E vai embora com ele, entendeu? E é que essa cena já é uma referência ao Mágico de Oz do Campo de Papoula, né? Ai, achei tudo. E o leão é o leão do Mágico de Oz, né? É. Adoro. Mas eu achei então que teve um erro grave, porque Glinda se importa muito mais, né, gente? Ela muda o nome dela em protesto. Gente, nessa hora que ela fala que se importa, que ela vê que os dois estão muito assim, eu me importo também. Ela também tem pensado muito naquele dia. Safada. Cachorro. Olha, sem vergonha. E aí tem um momento I'm Not That Girl. Achei lindo também. Ah, é bonitinho. E é bonita a cena, né? Gosto de como foi feita. É, eu gostei da interação deles lá na florestinha e tal, de já ter uma coisa mais assim, né? Mais contundente dos dois, né? De não ficar uma coisa meio no arzinho assim, só dela, uma coisa meio multilateral que ela tá sonhando com ele, mas ele não tá nem aí. Então eu gostei. Mas assim, uma coisa que eu não gosto dessa música. No filme não me estressou. Na peça me estressa, eu acho chato. As músicas dela se derretendo pra Fierro, eu acho muito chatas. Mas só tem essa, não tem outra. Não, essa porra volta no 2, só que a Glinda cantando é melhor da Então, ó. Mas é tipo 1 minuto. E aí depois tem a música dela com o Fierro junto cantando também. Qual que é a dela com o Fierro? Deles lá no mato, no 2, quando encontra ela, ele encontra ela. É a hora que eles dão uma transada, né? Verdade. É, nossa, aí eles vão transar. Deus pelo roxo, né? Pelo roxo. Eu acho as músicas bem chata. Bem chata. Eu gosto, acho fofo. A que eu não gosto é a música do Bode. A música do Bode eu não gosto. E a música do Mágico eu também acho chata que só. Eu gosto da do Bode porque ela tem contexto, né? Ela é bem musical, assim, mas ela tem contexto. Agora, essas do romance, não sei, acho que é porque na peça tudo é tão ágil, porque tem que ser tudo condensado em 3 horas, que quebra o clima muito quando entra essas músicas lentas. No filme não ficou tanto. Mas na peça é muito... Ai, toma essa música lenta no seu cu aqui. Voltou na... Toma ali essa música lenta. Eu amo. Aí na parte 2 tem eles cantando junto, tem a Glinda choramingando cantando essa porra também. Aí parece que... Ai, tá me arrastando pelo asfalto. Não dá, mano. Não me arrasta pelo asfalto. Porque também não gosto dessa coisa de... Ai, ficar... Uma coisa que... Um plot que não me pega é ficar sonhando com pessoa perfeita e ficar sonhando com... stalkeando e sonhando. Eu acho um saco em qualquer coisa. Um saco. Infelizmente. Bebê Rena Wicked, né? Mas é nada mais é que é a mesma história de sempre. O garoto popular gosta da menina. Ai, que é diferente. Popular. Por que não botou ele cantando, chorando que ele não é o cara porque ela não tá dando bola pra ele por causa da Glinda? Mas ele não sabe, ele acha que não tá agradando ela. Bota ele pra chorar, caralho. Aí eu aceito. Mas é uma mensagem bonitinha, porque ela fala que ela não vai ser a garota que ele quer, porque ele quer a popular que ela acha, né? A loirinha, não sei o que, e ela nunca vai ser aquilo, porque ela é diferente e tal. Acho bonitinha a mensagem da música. Ah, acho depressivo. Eu acho muito assim, eu não vou ser. Porque ela tem que ser a garota que ele quer, ele não pode gostar dela como ela é. Eu acho isso meio merda, não gosto. É, mas aí depois, com o passar do filme, ela mostra, tipo, que ela vai ser o que ela vai ser, ela não vai se adaptar pra ele. Ela não vai fazer não a transformação de makeover de blogueirinha. É, mas eu achei meio no filme achei meio estranho, porque como a gente tem esse contato antes, ela vira e fala pra ele assim, quando ele tá falando, ah, porque o negócio é zoar, não sei o que, ela fala assim, mas então por que você é tão triste? Quando ela tá com o negócio do leão, né, que ela fala do machucado dele, não é? Ela fala ali, isso. Só que aí eu fico assim, e aí depois ela fala assim, se ele tá triste é porque ele se preocupa, ele finge que não se preocupa sendo vazio, mas no fundo, mesmo ele sendo vazio, ele tá sofrendo. Então, tipo, como ela não é essa garota, se ela é pessoa, sabe? Tipo assim, não sei, pra mim não... Achei meio... Mas é uma coisa assim. Ele não tem cérebro, né? Ele vai depois em busca do cérebro. É, porque ele aprende a pensar depois, né? Que Glinda tá não, se surpreende. Não, ele se fode porque ele pensa. Então, mas ela fala, ele tem pensado muito ultimamente. Tô chocada pra cima. Ah, mas ele fingia que não pensava. Ele fingia que não se importava. Eu amo muito essa cena do trem, gente. Ela assim, é maravilhosa. Ele chega. Porque eu tô pensando ultimamente, aí eu falo, aí eu falo eu assim, sabendo. Aí eu fiquei sabendo. Nossa, com boatos por aí que pessoas estão pensando. Uau! Ai, gente, é muito bom. Tá, mas vamos pular essa música chata, vai. E aí? É, não, a gente, quando a gente tem esse estabelecimento do triângulo, a gente já começa a se aproximar do clímax aí, que é chegar a cartinha de Hogwarts pra Elphaba, né? Que na verdade foi Miss Marrable que falou, chama ela aí, porque ela tá muito na forte. Hora. Tá causando. Ela aí. Tá causando, vai ficar fora de controle. Menino, e eu achei, porque chega, né, o negocinho lá, a Glinda fala, vamos lá, não sei o que, aí chega o convite, né, com todo o garbo e elegância do mágico pra Elphaba, e fala assim, convite não transferível, não sei o que. Eu achava que Elphaba ia tomar no cu por levar a Glinda, em algum momento, mas... Não, mas não transferível não quer dizer que não pode levar convidado. Sem acompanhante, né, plus one. É. Mas eu achei que fosse ter esse drama, mas tudo bem, né, a gente tem a Elphaba se preparando pra ir, Miss Horrible falando que ela vai ter que ter uma aprovação ali e tal, e ela, mas o que será? Ah, na hora você descobre, menino. É deitar a cabeça pro mago e fazer o que ele quer, isso aqui é aprovação. Exato. E aí a gente tem essa cena do trem maravilhosa, né, que Glinda tá lá se despedindo de sua amiga e dizendo assim, amiga, arrasa, não tô com nenhum inveja de você, imagina, quero que seja muito feliz sozinha lá, me manda umas fotos. E aí fala isso que Fierro tem pensado, né, que ela tá meio assim. E ela fala, menina, filho, nem é mais perfeito, ainda quero ele. Será que é assim que as pessoas normais se sentem? Ela foi toda boada. Isso, né? Cai um mito. E aí Fiero chega, fala isso, que ele não consegue parar de pensar em Professor Cabra e tal. Não, e na aí, verdade, ele não consegue parar de pensar naquele dia. Naquele mas o que ele tá falando não é sobre a história do Cabra. Sim, mas eles pensam que é. Aí... Aqui tá... né? É, também, militei. E a Glinda vai e fala, gente, eu tenho um anúncio pra fazer. Vou mudar meu nome em solidariedade. Não sou mais Galinda, agora o Gá é mudo, sou Linda. Que era como ele me chamava, meu professor favorito, nunca critiquei. E aí todo mundo aplaude, né? Porque tudo que Glinda faz, o povo aplaude. E nessa luz vai embora, puta, porque Box tá muito efusivo, elusivo. Sim, nessa barra, né? E aí, Elphabas entra no trem, Glinda vai lá entregar a revistinha, o guia turístico pra ela, né? E fala, aproveita muito, amiga! E aí Elphabas fala assim, vem comigo. Bora, mulher. Vamos viver juntas essa aventura. E aí, cara, preciso dizer que esse número da chegada na cidade da Esmeralda foi maravilhoso num nível que eu não tenho nem palavras. Porque foram muitas camadas dele. Uhum. Ah, foi muito bom, foi muito bom. E foi do jeito que tem que ser, né? Porque é o local, é o tudo, né? Tudo, sim. Aquela cidade é a meta de todo mundo, né? Cara, é muito bom. Não, e eles já tinham mostrado lugares muito grandiosos, muito diferentes durante o filme inteiro, e eles conseguiram fazer algo, não maior, assim, não é que essa seja mais bonita que o resto das paisagens, mas algo muito diferente, muito inesperado, assim, sabe? Aquela coisa meio futurista, com tudo verde, com as roupas da galera. Menina, mas pra mim, assim, eu achei, assim, você falou, inesperado, mas ao mesmo tempo, eu achei que parecia fake. A coisa do filme... É, porque Emerald City é tipo Las Vegas. É uma coisa fake, assim. É tipo grandioso, mas é artificial. Mas me remetia muito também ao filme do Mágico de Oz, que eu assisti no domingo, né? Porque eu falei assim, querer rever. Coragem. Eu lembrava muito daquilo. Ah, eu gosto muito. É um dos meus favoritos, assim, da vida. É... E eu acho que me remeteu muito àquilo. Me remeteu ao musical. É... Muita coisa, assim, junto, assim. Acho que foi muito bonito. Mas eu não entendi porque tinha aqueles homem-ovo da Alice. Uma hora que os caras ficam dançando, que eles parecem que estão com as calças balão. Sabe aqueles menino ovo que fica no muro, que cai no, na história da Alice, no País das Maravilhas? Os menino ovo? Tocatinho, tocatum. Então, tinha uns caras com uma calça balão, parecia as calças do menino ovo, só que eles ficavam de ponta cabeça, mas a ponta cabeça era o contrário. Tipo assim, quando eles estavam de pé, eles tinham pés nas mãos. E aí a câmera, quando virava ao contrário, parecia que eles estavam pisando no ar. Porque tem uma hora que a câmera faz um giro, assim, né, na fonte. E aí mostra esses caras que são os homens ovo da Alice. Reparem depois, pra não ver. Menina, vocês repararam que a cidade Esmeralda, o que menos tem é gente branca? Tinha muita. Sim. O resto era tudo só as minorias lá, os viados, pessoa negra, asiático, baixinho, gordo, mas branco era o que menos tinha. Eu achei tudo. A agenda é woke. É sempre, né? E aí a gente tem Vamos, gente, zona de spoiler. Spoiler. É, se você quiser ser surpreendido, esse é o momento de mutar, hein? Pula 5 minutinhos aí, gente. Vocês não sabem o grande spoiler. Temos aí a aparição de Fabi Bang e Mira Ruiz. Isso, Lindsay, isso. Do Glee Project e Lea Michele. Que? Lea Michele e Kurt Hamel, né? Não, gente, Dina Menzel, Kristenzinha, né? Aparecem. É, Adeldazin. Adeldazin. Tá de rosa Beba, Glinda, né? E Christian tá de roxo. Não entendi muito bem a troca. Mas é que assim, Christian é basicamente a Glinda e a Elphaba de novo, né? Sim. E eu amo que fica uma querendo outshine a outra, né? Ah, e eu gostei, sabe do quê? Da história que eles inserem. Que parece que essa história existia da profecia, mesmo. Já no... né? É, já existia no playbook, mas não tinha nada sobre. Então eles aumentaram o Anshadei e inseriram essa parte. Ah, no musical não tem essa parte delas, né? Não, não tem. Aí Chardet é só M, lembra? É assim, é curta, não é muito grande, né? Porque e eu é só achei bom, né, de pra mostrar. Porque a gente fica meio perdido, né, nesse negócio do Grimmer e lá, tudo, né? É, porque surge do nada um livro. Darkhold, é isso. E, e aí mostra que essa história já existia, que é das duas deusas que tomavam conta de hoje. Cara, isso é muito louco, porque se você parar pra pensar, as deusas são Glinda e Elphaba, do mesmo jeito. E aí quando tem um final com Defy the Gravity, que ela fala, vem comigo que a gente vai fazer tudo ser, a gente vai ser unlimited, ela não aceita, eram as deusas de novo. Era isso que tinha que acontecer. Uhum. É, pode ser que é isso mesmo. Eu não tinha pego esse negócio aí. Olha, eu fiquei assim. Achei foda. Achei foda. E eu amei a outra dando o grito de ô, do nada. Isso aí, galera. Vamos causar. E a Arena querendo cantar junto e a outra calando a boca dela. Sim. É assim, eu esperava porque eu vi a foto, tipo assim, elas paradas, duas paradas assim. Só que assim, como surgiu muito, tipo, pá, apareceu, e elas cantaram uma parte, eu não esperava que elas iam cantar. Então eu achei muito maravilhoso. Foi assim, eu já sabia, mas mesmo assim eu fiquei surpreendido pelo que teve. Eu sabia, mas assim, eu imaginei que elas... Eu já tinha ouvido alguém falar que Onchardei ia ser alongada. Aí eu fiquei pensando, talvez elas apareçam aí, assim, não achei que elas iam cantar, mas achei que a Onchardei ia ser alongada, tipo, no tamanho, e aí ia ter uma parte com elas passando, dando tchauzinho. Então, eu achei que ia ser isso. Não imaginei que elas iam cantar e fazer tanta referência a elas mesmas, né? Uhum. Então, eu gostei muito dessa história do Grimório lá, do negócio de terem contado que existia, que tudo começou com essas duas deusas, entendeu? Porque dá uma outra visão, tipo assim, cara... Podia ter sido diferente, sabe? Menina, nossa. Dá pra fazer um filme das deusas com Edina e Kristen, né? É, isso aí, vem aí. Aí vai mostrar a história delas na escola, como tudo começou, é a mesma história, o Wicked, de novo, só que continua. Só que é o Wicked que deu certo, né? Só que é goodness, é godness. Como é que é? Deusas. Sei lá. E assim, sabe uma coisa que esse filme fez bem também, que eu achei? Essas montagenzinhas das músicas, tipo, tanto da vida na escola, na boate... Na cidade, elas turistando. Dá super impressão de coisas que, né, na peça a gente não tem oportunidade de sentir tanto. De coisas que elas viveram juntas, né? Da amizade e tal. Achei muito legal. Porque você vê elas falando de museu, aí aparece elas mexendo nas lojinhas, comprando elas souvenirs. Fazendo cabelo. É, tipo uma lua de mel mesmo. Porque na peça elas só falam, né? Uhum. Porque não tem como fazer tudo isso aparecer do nada. No cinema tem que ter. Por isso que eu entendi depois porque que tinha 2 horas e 40. Porque por mais que seja a mesma coisa, basicamente, além dos inserts, a questão de alongar as coisas para poder mostrar melhor, porque é um monte de detalhe que eu não via na peça. Um monte de coisa que eu não percebia na peça. Sim, e agora eu percebi. Uhum. Isso que é bom, né? De ter a parte filme, que é quando é bem feito da peça, né? Porque aí você vê todas as outras camadas que você não viu, né? Sim. E eu entendo a parte 2 também ser enorme, porque a parte política da parte 2 é muito maior. Então vai ser mais complexo para explicar isso aí. Por mais que já esteja tudo apresentado, a história escala de um jeito bizarro, porque é nego se transformando em um homem de lata e não sei o quê, e aí vem a Dorothy e não sei o que lá, e então, tipo, e os bichos, então, sei lá, eu achei que fez sentido, entendeu? Uhum. No final eu achei que fez sentido. E aí depois da diversão, Fun and Games e tal, né, eles falam assim, agora o mágico vai te receber, querida, né, ela mostra o bilhetinho ali, é a entrada. Ah, e outra, o homem, o cara que fala... E outra, que fala a frase clássica lá, né, o mágico vai receber vocês agora, vai receber você agora, é o Schwartz, é o homem que fez as músicas, né, ele que fez as músicas de Wicked. Ah, é o que fez? Ele é o compositor. Da peça e das músicas do filme também. Só fiquei triste que no musical ele dá um gritão, mágico quer ver vocês. Aqui ele fala, mágico quer ver vocês. Ah, aquele meio tinha que dar um close na cara dele e não é teatro, né, Zanon? Ele vai gritar que nem um maluco. Sim, porque eu quero. Olha. Nossa, e eu amo a vibe de filme de terror que eles botam naquela entradinha ali que elas vão atravessando o salão e a Fuma fica se escondendo atrás de Glinda quando vê o bichão fake falar com elas. Nossa, gente. Nossa, muito, muito legal aquela mecânica ali do mágico. Achei aquilo tão legal, tão bonito. No trailer eu já achei bonito, mas assim, nossa, achei aquilo muito genial. É coisa simples, né? Mas achei tão bonito, tão interessante. Uhum. Mas a Fuba não gostou, não. A Fuba tava se cagando toda. Tava prestes a sair correndo ali. E aí quando o mágico vem, né, aquela coisa confusa, assim, menina, tive que fazer esse show aqui, mas eu não sabia que era você, mulher. O povo, os secretários dele também estão bem, né? Nem pra falar, olha, tô mandando a Elfaba aí. Não, ainda vou. Não, menino, mas ele falou é que dali de trás não dá pra ver direito, entendeu? Tem muita coisa. É, o mágico claramente drogado, né? Totalmente drogado. Como sempre, né? Do suco verde. Do suco verde. E aí ele é super legal, já chega assim, ai, vem aqui, vem com sua amiga. Ele é de empreiteira, né? Ele é dono de empreiteira. Ele é, porra. E aí, olha, vamos ver meus bonequinhos. Vou te mostrar, ó, como vai ficar o projeto. Mostra lá, tem um negocinho dos tijolinhos. Mostra a maquete dele, né? O Minecraft dele. Aí, né, Elfaba testa umas cores, aí passa do amarelo pro outro, a Glinda fala, volta aqui rapidinho, só pra eu ver como é que ficou aquele. Ah, é amarelo? Será, menina? Tão demodê. Será que Glinda vai ganhar direitos autorais por ter decidido a cor da estrada dos tijolos amarelos? Pois é. Ele deveria ganhar uma coparticipação ali, né? Sim. E aí ele mostra o bonequinho de Elfaba, fiquou emocionado também nessa parte, que ela fala assim, ah, mas ela é verde. Aí ele fala assim, ah, mas você quer que seja diferente ao seu desejo e tal? E ela, não, achei tão bonito. Eu achei bonitinho porque eu acho que não é aquilo lá, assim, não é sobre ser verde, né? É sobre além disso. Não, mas ela queria ir lá pra isso, mas ela percebeu, tipo assim, ela aceitou que ele é verde, é parte dela ser verde. Uhum. E ela se viu na bonequinha e falou, ah, gostei da cor. Meio que ela se realizou ali, ela realizou, viu assim, tipo, pô. Coisa, né? Ele não quer me mudar, né? Tipo assim, ele até oferece, né? Falou, se quiser, a gente não sei como ele ia fazer isso, né? Mas, se você quiser, nós. Eu nem sei se foi sobre ele exatamente, sobre a aprovação dele. Acho que ela viu a bonequinha, ela realmente, tipo, se. Porque, tipo, ele falar, não precisa ser, você quer mudar, e ela, tipo, não, tô satisfeito, sabe? Tipo, ela vê que não é o mais importante. Mas aí tem o que eu falei em Agatha que faltou, que foram os 2 segundos. Porque quando ela pega o boneco. E ele pergunta, ela demora a responder 2 segundos. E é isso que faz a diferença de mostrar que ela estava pensando. Tal qual Fiera, né? Não é tipo, ai pum, é igual Fiera. Pegou essa febre da... Tá igual o vírus de Sassi aí, ó. Pegando em todo mundo essa maneira de pensar. Uma loucura. A nova coqueluche do momento é pensar. E aí quem aparece também pra participar dessa festa? Doutora Morbo, né? Chega assim e fala, menina... Não ia perder ela chegou seu lá momento. Como? De chatinho? Porque assim, as outras foram de trem e ela já tá lá. Oi, tô aqui. Como assim? Ela mudou o tempo. Eita. Ela vai fechar o tempo daqui a pouco mesmo. Vai. E adoro que ela fala assim, ah, não podia perder seu momento, você quer. Olha pra Glinda com nojo e fala assim, pelo visto nem você, né? Tá. Tananana. E aí, né, fala assim, menina, é hora de sua aprovação final. Darkhold tá ali. Né? Se você quiser, faz as honras. E aí o mágico faz aquele suspense. Ah, acho que talvez ela não esteja pronta. Será que a gente mas pô? Antes, na peça mesmo, eles falam do Darkhold. E aí eles falam que o mágico conseguiu ler o Darkhold. Aí quando mostra a imagem lá do mágico, né? A ilusão assim dele lendo, ele fala: Omaha, Omaha, Omaha. Tipo assim, gente. Claramente charlatão, né? Ah, eu não gostei da fala pra usar o livro. Eu acho que no musical é mais bonito que ela é cantada, né? A parte do... Pelo menos do Wicked. Eu não lembro dos Estados Unidos, mas que eu lembro que eu vi do ano passado, ela é cantada a parte que ela faz o feitiço. Não sei, eu acho que cantada na parte 2. Não sei se nessa parte é cantada. Não, ela é cantada, que eu lembro que era tipo... Mas isso era na parte 2. Será que na parte 2 mesmo? Acho que era também. No rolê do Bock. Que a Nessa Rose faz e ela faz também. Eu acho que ela não canta, né? Cantada essa parte. Não sei, pode ser a mesma coisa, não sei. Não sei porque ela não cantou. Pode ser que seja o feitiço seja a mesma frase, mas como agora tem um idioma, talvez tenha ficado diferente, entendeu? Ela faz o feitiço ser diferente do outro, entendeu? Como o outro é uma música, então eles não podem mudar o outro, então eles mudaram esse. Pode ser isso. É verdade. E achei belíssimo o coisa Grimório vira duas vezes, né? É meio tecnologia, meio magia, né? Uhum. Achei inventivo. Tem umas engrenagens assim no Grimório. Tudo pra não parecer nada de Harry Potter nem de Doutor Estranho, né? Fizeram de tudo pra não parecer com nenhum dos dois. Que uma parte é escrita, outra parte é o desenho, né? É o ilustrado. A gravura, pra quem gosta só de ver a gravura. É a parte que, assim, se Léa Michelle fosse Elfaba, ela podia ver só o desenho. Exato. E aí, gente, eu acho essa parte foda na peça dos macacos. Eu tava muito curioso pra ver como isso é feito no filme. É, e foi desesperador. Foi um CG meio zoado, né? Mas foi um CG muito bom. Muito bom. E foi legal porque a gente já tinha visto o macaco antes. Ela já tem esse vínculo com os animais, como você falou. E aí, quando a professora dá a entender que ela está treinando levitação. Aí ela começa a ver o outro feitiço, ela olha pra ele. Tipo assim, meio que ela que escolhe o feitiço, mas sem saber o que vai ser, porque ela, eles falam, ah, ele sempre tá observando pássaros e não sei o que, ela fica... E como esse guarda em si não fala, né? Você vê que não, ele tá tentando dizer... Ele tá tentando passar alguma coisa pra ela, mas... E aí, quando ela começa a fazer o feitiço, é muito foda, assim. A atuação do... A atuação do macaco? Sim. Cara, foi muito legal. Era o Ed Serkis. Ah, com certeza. Não, e as reações... Porque, assim, tem quatro reações diferentes acontecendo. Porque a Moribol, ela tá muito certa do que ela queria, qual era o objetivo. A Glinda tá surpresa, mas ela não quer demonstrar pros outros dois que ela tá. A Elphaba tá desesperada, vendo, olha, ele tá machucado, ele tá sentindo dor, não sei o quê. E o mágico, ele é aquela coisa dúbia, né? Que ele tá meio em outra dimensão, mas ao mesmo tempo você sabe não, que ele tem o objetivo. Ele tá com medo, porque é um poder que ele não tem como competir. Uhum. Né? Mas ao mesmo tempo ele acha que pode usar ela, né? Então... Uhum. Vamos ver aí no que isso vai dar. Mas eu sempre acho o que eu acho mais legal dessa coisa do macaco é quando abre e mostra que ela fez com todos. Uhum. O poder dela é muito, sim. Tipo assim. Eu não lembrava que era tudo junto, que ficava assim. Eu achava que era uma vez ela fazia e depois ela fazia com os outros. Mas era um negócio tudo junto, assim, que é tipo, e eles se matando, eles com dor, eles querem, tipo, falar quem que fez arrastar isso. Arrastar as asas. É muito foda essa cena. E eu achei muito bom o tom da Morbo que eles botaram, porque ela, assim, ela é meio vilãzona de, vamos botar espiões no céu, não sei o quê. Mas ela não conta isso pra Elphaba como se ela achasse, tipo, olha, estou aqui, hahaha. E não, ela tipo, não ela conta, fala assim, é o mágico que deixa escapar essa merda. Ela exato. Não fala nada. O mágico, tipo, assim, eles vão espionar os céus, não sei o quê, e como assim? Aí ela vê que desandou o bagulho. É. Não, e eles falam muito assim, como se eles tivessem convictos de que ela vai achar uma boa ideia, assim. Eles realmente não, uhum, esperavam que ela ia ter um princípio tão, tão forte quanto ela mostra, como a Glinda não tem, por exemplo, né, que ela fica ali meio chocada, mas ela fica na negação, tipo, não, vamos esclarecer, pede desculpa pra eles, não sei o que. Achei muito legal como eles trabalharam cada personagem, assim, num espectro da maldade do outro lado. E eu acho legal ela aparecer depois da conversa do mágico com elas, porque quando ela fala assim, se você não quiser ser mais verde, eu posso resolver. Ela fala, não, se ela tivesse visto aquilo, talvez ela não tivesse feito mais nada. Porque ela vê que ela, tipo assim, ela é uma menina deslumbrada, ela quer ser amada, ela quer ser querida. Então, vamos dar pra ela isso. Se ela visse que ela não queria mais, ela já começar a ficar assim, ela é mais cabeça dura do que eu pensei. Então, o mágico é que tinha que ter se moldado, mas o mágico tava nem aí, né? O mágico tá marizia, sente a marizia, né? Então... Deixa eu perguntar pra vocês, não tem um motivo específico deles não querem que os animais sejam mais... falem essas coisas, né? Eu não lembro disso. É o inimigo maior. Não, peça, acho o inimigo que não. Maior. Não tem, é o inimigo maior. O inimigo maior com que todo mundo, o povo todo, vai se unir pra ir contra esse inimigo. Só que seriam os animais. Assim, né? E além do... Fala. Além do inimigo maior, ele tem uma fala que eu acho muito foda também, né? Que essa coisa que estão enfiando política em Wicked agora. É, estão roubando assim, empregos dos Osnian e os animais pegando, entendeu? Não, e ele fala assim... Antes não tinha esse negócio das pessoas ficarem reclamando, não sei o quê. Tipo assim, porque os animais, eles estão falando o que tá errado, e aí eles estão silenciando, tipo, não tem espaço pra vocês aqui questionando o status quo, não. Já que vai reclamar, vai se furar e vai perder a voz, sabe? Então achei, além disso do inimigo comum, eles mostrarem como, era a galera que tava dando trabalho aqui pra gente, mantendo essa... nossa farsa, então vamos poder. O povo tá querendo muito direito, então vamos acabar cortar tudo, porque... E além, também, assim, que eu pensei também que o mágico, na verdade, ele é da terra normal, né? Então, assim, ele viveu num lugar onde animais não falam e vive em presa, então ele também queria estabelecer aquilo em Oz, né? Eu acho que ele trouxe, essa ideia. A Marvel não deve ter tido essa ideia, porque pra ela era normal. Isso. Pra ele, como era diferente, ele falou, qual o inimigo comum que a gente pode criar aqui que é mais fácil? Uhum. Os animais, porque eles não têm animais que não falam, por que tem uns que falam? Por que a gente tem que ouvir eles? Então, tipo, começou a criar essa situação merda, entendeu? Não, e eu gostei também que ela frisa, né? Que ela fala assim, ó, vão, peguem ela, né? Depois que dá tudo, a Glinda e a Elphaba correm e a Marble vira pros macacos e falam: vão atrás dela e peguem ela. E lembrem-se, façam que continuem seguindo o Mágico de Oz, porque a família de vocês precisa disso. Tipo assim, eles não estão ali porque eles querem, eles estão ameaçados. E eles não têm como falar. Sim. Então, tipo, não é tipo eles são maus, porque no coisa parece só que eles são maus, porque independente deles terem asa ou não, eles poderiam não ser do mal, correto? Mas, e falar que não foi a Elphaba que fez, foi, induziram ela a fazer isso, o cara viu, o macaco lá viu, então tipo, não é porque eles estão coagidos também, então achei isso legal de não ser assim, ah, os zumbis só são filho da puta só, igual os humanos, todo mundo é filho da puta aqui. Sim. E aí a gente tem a grande sequência da Elphaba fugindo. Primeiro ela desmascara o mágico, né? Que ela fala assim, lê aqui rapidinho, só vê aqui, lê, Michelle, você sabe ler. E aí o mágico assim, né? Como? Lê, Michelle, tudo tremendo. Pois é. E aí a Marble fala pra Glinda assim, tu quiser alguma chance aqui, tu vai trazer tua amiga pra ela de volta. E aí a Glinda sai, vendo na Misha, e ela fala com um grimório dentro da bolsinha, rodando a bolsinha desesperada pelo castelo de Grace. Achei maravilhosa essa sequência. E aí a gente... Grace, né? Que também vamos levar 57 minutos para essa música acabar. Menina, mas eu acho que assim, Defying Gravity para mim foi totalmente diferente do que eu achei que seria. E eu acho isso muito bom. Eu acho. Porque eu não tava esperando que elas iam pegar, ia subir num balão, e aí... balão também não esperava, não. Aí pra cima... Gente, foi eu tudo. Não esperava o balão, e eu não esperava... Não, eu esperava... Porque eu vi um criador de conteúdo que eu sigo que soltou o negócio de Wicked antes do embargo, né, cair. Então ele falou que Defying Gravity era diferente. Então eu sabia que ia ser diferente. E que era espaçado, não era direto. E aí isso já me deixou um pouco encucada, né? Porque assim, a música é muito boa, mas ela é cantada de uma vez. E aí eles começaram a dividir. Eu entendi, porque são etapas, mas foi outra coisa que me incomodou. Eu acho que, tipo assim, cara, a divisão até foi ok, mas acho que demorou muito pra chegar no ápice. Muito! Ah, eu já acho que faz sentido pro filme, pra contar a história. Não, de pra tudo ser de... Eu acho que faz sentido, não pra contar a história, não precisava. Aquilo ali do final, a música já diz tudo que vai acontecer, tudo que precisa saber tá na não, música. Mas eu acho que é um jeito legal de mostrar também. Mas eu achei que foi um jeito dele tentar estender e criar uma sensação grandiosa, diferente da do teatro. Eu entendi isso. Sim. Isso eu entendi. Mas eu acho que, tipo assim, depois que ela começa a voar, meu amor, acaba essa porra. Acaba. Não precisa ficar voando 300 mil, fugindo, explodiu o macaco, não sei o que, não sei o que lá. Vamos. E não chega, e não cai. Tipo assim, aquele gozo preso que não vai, não acaba. Vai, não vai. Aí ela voa pra lá, voa rindo, foge do macaco, pirueta, não sei o que. Mano, só vai a cara essa porra. O final é belíssimo. Que quando ela para e tá igual a da peça, porque eles fizeram questão de botar igual na peça, né? Foi. Que ela coloca. Muito foda. Porque eu achei que eles vão fazer ela em cima da vassoura, mas ela levita com a vassoura. Eu acho que aquilo foi sensacional, com aquela capa gigantesca voando. E aí você não vai perguntar por que a capa cresceu, não, Zanon? Chato. E aí... Eu não. Eita. Você tá reclamando do final de Defying Gravity. Por que você reclamou dos idosos que vão pra escola? Chega de egeísmo aqui. E aí eu achei lindo, só que assim, se aquilo tivesse acontecido um pouco, tipo, ela saiu, fez o negócio dela, não precisava ter macaco correndo atrás, ela jogando os macacos no povo, não precisava ter isso. Ela vai, dá uma voltinha e tal, e aí vai, e aí explode tudo, e ela faz a cena final, tava ok, mas eu acho que, pô, tem uma hora que ela tá igual o Superman do Henry Cavill, mano, dá um close na cara dela, ela tá voando e a cara dela tá assim, tipo, pra que isso, mano? Isso é filme de super-herói? Então, eu achei que exagerou ali um pouco. Achei que poderia ter dado um... Eu acho que eu tive outro significado na minha cabeça, assim, porque primeiro ela se joga, eu não achei que ela se jogar da janela, ia quebrar a janela. Se joga pintosa, põe rosa. É. Primeiro que tem um momento que ela vira a capa e faz aquela câmera lenta da capa voando. Achei tudo, né? Só pra dar um screenshot da tela. E aí ela pula e ela se vê criança, ela meio que se aceita, né? Que ela falou que ali as... Não, mas essa aí é legal, Zanon. Então, aí ela falou das 300 voos que ela dá. Não, então, mas eu acho que não é 300, não, porque é um voo, ela chega, ela sobe, que ela fala assim, eu quero Fire Mibra, eu quero dizer, e ela vai na frente deles cantando, aí isso. Voa de novo, vai atrás de macaco. Isso, aí beleza, aí faz a cena. E aí canta de novo na frente deles. Então, ela dá o close dela, aí acaba, ela não faz aquela última frase, aí ela vai embora. Isso que ela vai e aí embora, começa, a vai igual o Superman. É, mas então, eu gostei, porque pra mim nessa hora, assim, eu acho, eu entendi assim, que é onde a personagem tá decidindo assim, tô livre, vou ser livre, e ela tá indo embora. Só que nela falou assim, então vai, eu tô ser livre, mas assim, tem coisas ainda que não estão certas, e ela quer voltar, e aí que ela volta e ela dá aquele grávido, sou if you care for me, lá, até com uma voz diferente, tipo que ali ela se estabelece a bruxa má do oeste, pra eles, porque ela podia ter saído embora, o povo gente, achar mas, que ela mas era... ela não precisava ir embora, ela só ela ter feito... Cara, ela, isso é feito na peça em uma música de 5 minutos. Ela não precisava provar que ela assumiu que ela... Que é, não, se ela para provar que ela assumiu que é a bruxa magiosa, foi a partir do momento que ela quebrou com eles. Não, isso aí não precisa mais provar. Agora, tipo, eu gostei da parte que ela sobe pro céu e mostra os outros... Tipo assim, que teve a notícia, né, de que, graças a Deus, o pai da Elfaba foi de arrasta também pro inferno, aquele filho da puta, e mostra a reação deles lá na escola, né, o Ferro saindo a cavalo e não sei o quê. Beleza, mas assim, cara, eu acho que foi muito tempo de voo. Mas não estragou, mas eu acho que poderia ter dado uma diminuída ali. O que eu estranhei mais do que o tempo de voo foi essa cena que aparece geral com o discurso da diretora reprise. Porque eles botam eles ouvindo que ela tinha dito, olha, a bruxa transformou os macacos tudo aqui, não sei o quê, não acredito em nada do que ela diz e tal. E eu achei muito tempo depois que isso já tinha rolado, assim. Sim. Eu senti um tipo, lembraram porque que tinha que mostrar os personagens. No meio do voo tem isso. E aí o voo foi. Eu achei que a edição podia ter sido um pouquinho, mas assim, também não me incomodou, meu Deus. Não estraga, longe de mim. O filme é maravilhoso, mas só que eu acho que nesse final teve umas coisas ali que não encaixou direito. Acho que eles ficaram muito indecisos de como terminar. Eu acho não sabia que hora terminar. Eu acho que é isso. Eu também tem isso também, porque eu acho que eles queriam, como a cena do voo é o grande ápice. E era só no final, eles quiseram estender pra mostrar tudo. Uhum. Mas eu gosto... Até porque... Eu tiro também... Eu acho que existe um sentimento assim, pra gente que conhece a história, que viu a peça que acaba aí em meia hora você vai ver o resto, é uma sensação. Pra quem de repente... Eu sei que o Wicked talvez o público não seja de muitos estreantes quando chegar do nada. Pra quem vai chegar, terminar esse filme e ver, sei lá, daqui a um ano, dois... Eu acho que eles quiseram deixar um gostinho maior do tipo, não, gente, confia. Eu sei que vocês vão ficar meio putos assim. Porque o que mais tem, a gente vai no cinema ver um negócio chamado parte 1 e não sabia, né? Ah, não sabia que não ia acabar. Então acho que eles quiseram dizer, vamos mostrar bastante do que eles mas, podem assim, esperar. Mas eu acho que, assim, esse filme, apesar de ter escondido que era parte 1, ele foi bem honesto. Você não precisa ver a parte 2. Acabou. Ela virou a bruxa má e fim, vai ver mais que tirar, caralho. Fim. Ah, mas o começo do filme é com a bruxa da morta, né? Então, é o que eu tô falando, ela contou a história, ela contou a história e ela tá no final do Mágico de Oz contando a história que aconteceu. A primeira parte foi essa, a segunda parte é o Mágico de Oz. Mas acho muito difícil alguém chegar no fim desse e falar, ah, tudo bem, não precisa. Não, eu acho que as pessoas, eu acho que não tem como você não ir pra parte 2 porque termina com Define the Gravity. E Define the Gravity sendo de 3 minutos cortada ou sendo dessa de 30 horas, não tem como você ver aquilo e falar, não quero mais ver. Isso não é isso que eu tô falando. Eu acho que eles valorizaram o máximo que deu pra pegar a galera. Mas eu acho que valorizou tanto que quase desvalorizou. Mas... Cara, é assim. Depois eu que sou o chato. Mas eu, assim, tô falando, não estragou. Mas eu acho que poderia ser um pouco, podia ter. Porque pra poder, porque a música é tão forte, ela é tão bonita, ela. Você espera tanto essa música e a gente não tem a música. A gente tem um monte de corte no meio da música já. Então, final, fecha o final logo, então, pelo menos. Mas não, é como se estivesse cortando a música mais ainda na parte do voo, sabe? Nunca chega... Ah, chance to fly, cadê? Vamos voar, porra, vamos... Não, segura aí que ela tem que dar mais 3 voltas, fazer o Superman e andar pra trás e não sei o quê. Cara, eu sei pilotar uma vassoura, maneiro. Mas, sei lá, eu acho que puxou. Não, eu achei lindo. Mas então termina belíssimamente, porque aquilo ali, se eu tivesse o computador funcional, seria meu wallpaper. Amo. Não, a cena dela voando pra mim é foda. É assim, tem no TikTok, né? Como tem a cena toda, né? E aí eu fico vendo e revendo. É muito bom, é muito bonito. Não, e sabe o que eu acho foda? Foi melhor do que eu achei que poderia ser. Quando começa, não, quando elas estão ali no I Hope You're Happy Now, tá uma cena meio escura, até meio parece que eles estão economizando, sabe? Eu até fiquei assim, nossa, mas vamos fazer isso nessa luz mesmo, inteira? Ah, mas o filme tem um problema de lavagem, né? Que a tela é toda lavada. Eu vi o trailer, eu pensei que ia ser aquela parada super colorida, super explosiva. Muita gente reclamou disso. A maioria das reclamações foi em torno disso, né? É. De ser colorido, mas ser lavado, meio uma coisa cinza. Que aí não mas eu gostei. É colorido, mas não é um contraste. Parece que o contraste não tá tão alto. Então, eu não gostei. Mas eu acho que a cor dessa cena vai evoluindo conforme a cena acontece. Não, mas eu tô falando do filme todo. Do filme como um todo. Entendi. O filme é colorido, mas ao mesmo tempo não é. Entendeu? Mas sim. Aí eu entendi que também é por causa do efeito especial. Aquela coisa meio barro, meio tijolo, ajuda no efeito. E eu também entendi que eles não quiseram arriscar porque o filme é muito longo. E aí 2 horas e 40 de uma cor explodindo na sua cara, talvez as pessoas ficassem irritadas, talvez não fosse tão bom, entendeu? Então acho que por isso que eles optaram por lavar. Mas eu queria uma versão sem essa merda dessa coisa cinza. Eu queria uma coisa bem, bem Mágico de Oz mesmo. É, então, eu também esperei. Assim, a cena que me incomodou foi no Dancing Through Life lá, que é um negócio muito bege, aí tem uma hora que ela, a Glinda e o Fiero estão assim, contra a luz, e aí tá a luz estourando na tela. Eu fiquei, ai gente, podia ter feito alguma coisinha ali pra ficar mais colorido, mais bonitinho. Mas tudo bem, não me atrapalhou, não. Não atrapalha, eu entendo. Eu tentei entender mais ou menos por que eles optaram por isso, mas se quando lançar o Blu-ray, pelo amor de Deus, bota uma versão sem essa porra, que seria ótimo. Eu queria que eles lançassem a versão delas cantando ao vivo, sem ter as músicas por cima, nas vozes. Ia ser tudo. Adoro. Eu queria, tomara que Defy the Gravity esteja inteira na porra do CD, né? Não nessa parte capada, né? Toda hora com coisa no meio, com barulho de tiro. Você vai descobrir daqui 25 minutos. É. Agora, eu fiquei imaginando, né? Como eu falei, eu gosto... Olha, da luz que você falou, que tava ruim, que você tava achando ruim, que tava muito escuro. Não, que quando a cena começa, eu achei assim, gente, vai ser um galpão e vai mudando, assim, conforme a música progride, e tem um negócio delas abrir a janela e não sei o que, tipo, de repente fica muito colorido, como você falou, esse colorido, né, contido. Mas é ficando muito grandioso. Aí o final dela voando, tá aquele céuzão amarelo, assim, tipo, achei muito foda. E eu amei ela explodir tudo. Eu achei muito assim. É isso aí, caralho, vamos explodir tudo. Eu achei tudo. É, Daniela. Porra! E agora eu fiquei pensando, não sei se o filme já tem esse filtro, como você falou, cinza, ele 3D deve ser um desastre, né? Porque o 3D já tira a cor de tudo. Sim, ele deve ser bem ruim, sabe por quê? Eu fui nessa sessão que não era a sala que era pra ter passado o filme. Então acho que não tá. A sala era menor, então a luz lateral ficava muito pra frente. Então dá aquele reflexo estranho que a tela fica meio cinza, sabe? Uhum. E era pouca luz, eram poucas luzes da emergência, então não tava tanto. Mas quando tava escuro, tava muito escuro. Não dava pra ver nada. Tipo assim, e assim, tinha cena que era cena normal, mas por causa do filtro. Parecia que as cores estavam muito diluídas, assim, de um jeito esquisito. Tipo na hora que ela corre no descampado. Uhum. É tipo um trigo. O trigo é colorido. Só que ali parece que ela tá correndo num bagulho cinza. Isso me dá um desânimo, sabe? Tipo, na frente ali tem um deserto, que era pra ser também areoso. Mas você não sente que tem esse tom ocre, essa coisa areia. Porque é, a sala que eu vi tava bem amarelão o trigo. Ah, não, pra mim não tava, não. Até porque é não tem aquilo, uma... né, gente? O filme céu. É bom, a gente tá caçando pelo em ovo. Mas isso que a gente tá falando, gente, é um detalhe. É tipo, eu não ter gostado do jeito que ficou Defying Gravity é uma coisa minha, porque eu gosto da música como ela é. Eu queria cantar a música, caralho. Eu não queria ficar cantando a música tendo que parar pra ouvir historinha, cantar a música pra fazer historinha. Eu quero cantar a porra da música, caralho. Ah, tão linda então... a Limite. E ela voando, assim, ela volta e fala: Sorry if you can't find me. E aí ela indo no zóio, assim, dando um socão e destruindo toda a metrópole. Ela dá uma alterada na voz, né, na parte, achei maravilhoso. Sim, faz a... A Sentirivo tem que causar, né, senão não é. E é o gritão dela estourando as luzes todas. Nossa, achei... Ah, eu amei. Se fosse ela, aí a queda dela lembrando, um voozinho, ela voltando, estourando tudo e subindo, tava perfeito. Então, agora a parte 2 é quantos anos depois? 10 anos? 5 anos? Daqui a um ano, né? Exatamente. Não, Não, a do tempo do Wicked mesmo, lá dentro da história. Da história? Ah, eu acho que passa pelo menos um ano. Acho que é um. Não passa mais, um gente. Não, eu tô falando assim, por baixo, no mínimo um ano. De um, da parte 1 pra parte 2. Não, minha, porque eles se formam, eles. A Glinda casa com o filho. É, tanto não, que a Glinda eu sei que fala, eles faz estão muito noivos. Tempo. Não, ela não se casa, eles estão noivos. Por isso que eu não sei se eles já acabaram a faculdade. Eu não Mas lembro. Já acaba assim. Que ela já tem então, poder quatro e tudo. Anos, então. Vamos dizer, 4 anos. Ó, tô vendo aqui no Reddit, né, uma grande fonte, eles falam que não mencionam um tempo específico, mas que é mais ou menos 5 anos depois do primeiro ato, segundo. Ah, Tofiel já pensou bastante, né? Já. A bruxa já tá estabelecida como bruxa. Gente, eu nem sabia que Marissa Bode virava governadora. É, porque o pai dela morreu ali no final do filme. Uhum. Mas não, mas é monarquia? É nepotismo mesmo. Né? Tanto que ela faz o Boca virar escravo dela. É, sexual. Sarah Rose é um lixo. A casa caiu na cabeça dela foi há pouco. Será que vai ter Dorothy? Eu queria ver Dorothy lá. Eu acho que vai ter, porque vai ter a cena dela matando. Ah, mas vai ter de costas. Vai ter de costas. Ah, mas eu acho que vai ter mais. Porque coisa. O pessoal fala: ah, não, não vou mostrar de frente. Porque não é a história dela. Se mostrar de frente, vai ficar igual, tipo, o filme da... Tá lá a Wanda no WandaVision, aparece o Doutor Estranho no final. É isso, tipo assim. Não tem nada a ver. Mas vai ser igual na peça, cenas, tipo... Né? Na peça, ela já apareceu no início, né? Dorothy e a galerinha já apareceu no início. E tem não, a cena assim, dela não. Com o Mágico de Oz que tem no trailer, que é ela na sala do Mágico de Oz com a galera. Mas eu acho que na peça, ela só aparece a silhueta dela jogando balde e é isso. Então eu acho que vai aparecer só de costas, não vai ter uma atriz. Porque senão vai ter que escolher uma atriz pica, porque não pode ser qualquer uma. No trabalho, acho que não... É, até porque se eles quiserem fazer, né, no caso do filme ser um sucesso tão grande que eles vão querer fazer o Wikidiverso, eles não vão escolher uma Dorothy antes de fazer a avulsa, exato. Não, mas eu não acho que eles fariam o Mágico de Oz. Eu acho que fariam. Eu acho que não. Acho que fariam, com o sucesso que tá. Acho que eles poderiam fazer uma fariam outra muito. Coisa, mas com o Mágico de Oz, não. Eu acho que eles fariam. Fariam com certeza absoluta. E Cynthia Erivo e Ariana Grande iam votar pra fazer Glinda e Elphaba? Mas não tem Glinda e Elphaba, só tem Glinda. Não precisa. Acho que tem. Elphaba, no ah, é, tem. Tem a Glinda e tem a Elphaba. Ah, mas é Mágico de Oz, é outra coisa. Esquece. Estranho. Mas, é outra coisa. Aí vamos botar a Fabi Bang e Mira Rui. Isso aí, Maria Ruiz, elas vão dublar. Maria Ruiz Maria. E Fabi Bang. Então, Maria Ruiz tá tipo a gente falando, ó, da Marble, eu falo Madame Marble, o Léo fala Dr. Marble e a Eric fala Miss Marble. Quem tá certo, ninguém sabe. Mas é o Marble. Eu acho que é Madame Marble, na verdade. É Madame Marble. Mas assim, eu acho que eles vão tentar meter um Oz aí, com certeza. Porque acho. Eles não estavam imaginando. Eu acho que eles não estavam imaginando o sucesso fora da bolha americana. Porque esse filme foi feito pra quem viu Broadway. Esse filme é pra quem é fã. Uhum. Ele é um filme que dá pra outra pessoa ver? Dá. Mas assim, ele tem muito detalhe que é pro fã. Então, eu acho que eles vão se surpreender com a capacidade que o Wicked vai ter, tipo, de ser a nova Frozen. Mas, menina, se eles quiserem fazer o Oz direitinho, eles vão ter que chamar todo mundo de volta. Esse que é o problema, né? Não precisa, Anjo. Não precisa. Mas se eles querem fazer um negócio do mesmo universo, tem que chamar. Não precisa ser do mesmo universo. Mas eu não duvido de chamar a Ariana e Cynthia, assim, com muito dinheiro, filho. Até... Isso é, né? Com muito dinheiro que mal tem. Mas eu acho que não precisa. E porque assim, não é o mesmo universo, né, gente? Vamos estar aceitando que não é o mesmo universo? Na minha cabeça ele é. Não é, porque não faz sentido nenhum, né? Porque o Firro foi embora com a Elphaba, que ele vai estar andando com Dorothy? Então, aí é o te pegou, negócio... né? Não, mas ele tava lá pra fingir. Sim, mas depois no final, ele tá lá, vai assumir um cargo lá, eles ficam comandando o Oz, tipo assim, não é isso que acontece, entendeu? Quem fica comandando Oz é a Glinda, porque ele é má, e no filme da Mágico de Oz, ela faz de tudo pra matar as outras bruxas e assumir o poder e mandar o mágico embora. A gente sabe disso. No final, a grande vilã, ela era a Glinda. É, mas não é porque ela deixa a casa, ela bota a casa pra cair na cabeça da outra, bota a outra pra matar a Elphaba, não, e é o mágico de Oz vai embora. Cabeça é a coisa, é a Marble. Ela que traz a casa. Mas a casa cai na cabeça e mata uma, não mata? Aí ela deixa a outra menina pra matar a outra. E é isso, galera. E quem ficou tomando conta? Porque o mágico meteu o pé. Ela que ficou dona. Então, enquanto isso, a não vestida de palhaço mata oito, né? Exato. Não pode. Não pode. Tem que ser... Não pode. O Peter Dinklage não deixa. não pode ter emprego. Eu só espero que eles não façam a sequência O Filho da Bruxa. É, assim, ah, vai ter a seleção. Aí, eu acho que tá mais fácil. Então, nos livros ter separado. É o Filho da Bruxa, aí tem o livro do Leão e tem mais um, não tem? A Feiticeira e o Guarda-Roupa. Mas assim, o Wicked também não é baseado nesse livro, né, galera? Vamos estar aceitando também que o Wicked é uma coisa, uma fanfic muito fora de qualquer coisa desse livro, porque esse livro é muito horrível. É a fanfic da fanfic, né? Porque o Wicked também é uma fanfic, o livro do Wicked é a fanfic do Mágico de Oz. O Wicked, gente, vamos estar aceitando que o Wicked. O Wicked é 50 tons de Mágico de Oz. O Wicked é o Puff, o filme do ursinho Puff de terror é o Wicked. É isso, caiu no direito autoral, caiu, vamos fazer, galera. Uhum. É isso, o Wicked é isso, o livro também é isso. Caiu o direito autoral, vamos meter um show de horror aí desse livro e vamos meter essa peça. Então nada conecta com nada. A gente força uma barra pra tornar canônico, mas nada conecta com nada. O Wicked do livro é uma coisa, o Wicked daqui é outra coisa e o Mágico de Oz é outra coisa. E continuar o livro, acho que não tem necessidade, galera, de todo respeito. Mas vai ter. Okay. Porque eu vi o povo falar que eles acrescentaram coisa do livro. Só que esses dois amigos da Glinda, aparentemente, já estavam na história oficial do musical. Eles só não estavam, eles só foram cortados, sabe? São personagens que estão na história, mas não tem participação. Entendeu? Tipo, então, tipo, não é do livro. São do livro, mas eles estão na peça inicialmente, entendeu? Não é nada que tá vindo do livro agora. Na peça, na primeira versão, tem o enterro do Bode, não tem um negócio assim também? Tem. Acho que tem do professor Bode, uma coisa assim. Não sei. Ah, cara, não sei. Pra mim, na peça da Edina, eu não vi enterro do Bode, não. Não, mas eu acho que quando teve a primeira montagem lá pra comprar, que não era nem Edina ainda, era... Não, mas não teve montagem sem Edina. Não, a primeira apresentação pra vender o negócio não tinha, não era Edina. A primeira apresentação pra vender, tipo. Qualquer coisa, né, Anjo? Piloto de peça. É, porra. Porque a gente que vê série sabe que piloto tem nada a ver. Com o resto. Piloto é sempre uma merda. Entendeu? Tipo assim. Mas, sei lá, eu acho que eles vão querer continuar assim, mas eu não sei como. Eu não tô preocupado com isso. Eu tô feliz que a parte 2 já está gravada, é isso que importa. Pronto. E vai sair daqui um ano. Espero, exatamente. Né? Esperam segurando. Já falaram a data? Dia 21 de novembro. Ah, que bom. Eu achei que ainda iam anunciar isso. Não. Não. Acho que antes de lançar o primeiro já tinha a data do segundo, já não tinha? Acho que já tinha a data do segundo. Eu acho que na semana passada que saiu a data. Semana retrasada. Mas já tinha uma prévia que ia ser em novembro também. Só saiu a data específica, mas sabia que ia ser um ano depois. Uhum, é isso mesmo. Ah, gente, aprendam essa história de filmar junto e fazer, né, um ano depois. Porque eu fiquei morrendo de medo desse filme perder o momento, demorar aí 2 anos e meio e as pessoas dizerem, ah, não quero mais ver. Já tem até as fotinhas das roupinhas delas, a segunda parte, já vi várias. Roupa do filme. Ah, não vi nada, graças a Deus. Porque eu quero. Como eu já conheço a peça, eu não quero ver imagem, entendeu? O que é a única coisa que eles podem trazer diferente, assim, mais diferente. Então, isso aí eu não quero ver. O spoiler é tipo, foda-se. Ah, vai aparecer, sei lá, Ty Diggs no parte 2, foda-se. Ninguém se importa. Eu vou te contar já o spoiler do segundo. Vai ter Diana Grão e Lea Michele. Cantando Pretty and Pretty. Olha. Não é que vai ser Pretty and Pretty. Ah, gente, mas não tem, né? Tem que aceitar que Glee, que revelou o Wicked pro mundo. É isso. Vamos estar aceitando que é isso aí. Cara, a gente só conheceu o Wicked por causa de Glee, né? Pergunta pra qualquer pessoa que sabe o que é o Wicked hoje em dia, que tá numa sessão de cinema, se não foi em Glee. Foi em Glee, gente. A gente não tinha acesso a essas coisas, a gente nem sabia que existia o Wicked. Uhum. É, fazer o quê? Tinha obrigado, Ryan Murphy. Ela matou metade do elenco, mas... É. Kurt Hammer andou pra que a Ariana pudesse correr, né? Exatamente. Porque ele era Glinda, né? Exato. E agora vão ter músicas novas, né, na segunda parte, graças a Deus, né? Duas músicas, né? É duas só? É, são duas que não... Não, tem as do musical, que não tocaram nesse, e tem duas que foram feitas para o filme. Ah, você só acha que ia ter mais do que duas. Não, pra quê, gente? A quantidade de música na parte 2, acho que é a mesma da parte 1, já tem muita música. É, ah, porque, ó, tava... Mas chata, né, menino? Não tem um Define. Tava Grave, vendo... Né? Tava vendo a trilha... Tem. Não tem Define Grave de novo, reprise? Não. Ah, que absurdo. A reprise da Gale lá. A música boa da segunda parte é For Good. O resto. Tá vendo aqui a trilha, né, Brother? Tem Thank Goodness, que vai abrir. Wonderful, I'm Not That, that Girl. Segundo, né, é tipo uma reprise da abertura. No Awards The Wicked. Lindão de Wicked da Elone. É mais ou menos uma reprise misturada com um outro pedaço. Entendi. Tem uma aqui, As Long As You're Mine. Essa é do Fiero, não é? É a do Fiero com a Elphaba no mato. É. No Good Deeds, March of the Witch Hunters, For Good e Finale. Então, não, mas tem outra. Não. Ah, não. Peraí, tem a música que ela canta o feitiço. Qual é o nome dessa música? Não tem. No Good Deeds. No Good Deeds. Falei. Então, essa música é boa. Mas não é boa essa. Não é. Essa é boa. Eu gosto. Não gosto. Ela fica na minha cabeça sempre. Mas então, a primeira parte, tipo, a gente escolhe as músicas ruins, porque assim, tem uma ou duas. Na segunda, a gente escolhe. Ah, não tem música ruim. Ah, não tem música que a gente não gosta. Vamos estar aceitando isso? Vamos. É ruim. Não. Vamos desmistificar. Porque as pessoas estão com a mania muito chata, tipo assim, eu não gosto é ruim. Não, meu amigo, você não gosta. É isso. Não é ruim. O mundo não é a sua opinião, né? É, então, sim, são músicas que você não gosta. Agora, tá bom. Eu também acho que tem músicas na parte 2 que são um pouco chatas por essa questão que eu já falei, de relacionamento que não me importa. Mas não é ruim. Só é teatro. Sabe por que eu amo? Que esse disco da trilha da Broadway Deluxe, né? Ele tem as músicas da peça, aí vem um disco 2. E tem um ao vivo embaixo jogado. É, tem tipo assim, música com a Leanne Rimes, Delta Goodrem, tem a do Mika que eu te falei, com a Ariana. E aí tem várias que, tipo, companhia de teatro. Isso não é playlist, não? Isso é playlist, não. Isso aí não é o Deluxe. É o álbum do Stephen Schwartz, com vários intérpretes. Não, porque o álbum que eu ouço, ele só tem a parte 2 e tem umas músicas que foram gravadas na homenagem que teve. Tem o Adam Lambert, tem a Ariana Grande. É só álbum, são sim. Essas. É um álbum aqui, ó. É o mesmo álbum, original, só que... Deluxe Edition. É o mesmo álbum, só que é a versão ampliada, a de que vocês ouvem. Eu não ouço essa versão aí, não. Eu nem ouço, não. Eu só abri aqui pra ver a lista. É. Eu gosto de Defying Gravity Dance Me. Hoje eu ouvi Defying Gravity do álbum da Edina. É maravilhosa. É tipo um rockzinho. Ah, não lembro. Pô, e Poker Face, será que vai ter na parte 2? E Defying Gravity de Demi Lovato? Porra. Rockzão. Eu achei que tem Take You or Leave Me, né? Porra. Eu acho que tinha que ter a música da Vaca da Lua, do Rant. Da Vaca da Lua. Nossa, aquela música, puta que pariu, Dina. Parabéns. Ih, já falaram de quem que vai ser as músicas novas ou eles não falaram, não? É do Schwartz, é do mesmo cara, não é música de aleatório. Não, mas personagens. Quem é personagem? De personagem? Eu acho que vai ser do Bock e da Nessa Rose uma, tá? Tô com essa sensação. Por favor, porque eles não têm espaço nenhum na... Eles não têm história, né, mano? Eu acho que vai ter um solo da Glinda, né? Porque não tem, né? Vai parte. Ter um solo de guitarra, não vamos conquistar. Não, mas tem sim, o solo. Tem a única. Então, o solo da Glinda é a reprise daquela música chata de Chorando de um com minuto. Homem. Não é um minuto. Um não é um minuto, meu amor, porque é um minuto na peça, Anjo. Só que no filme eles vão ampliar e tornar uma música de 7 minutos. Aí, com a Glinda voando na folha, de cabeça pra baixo. Entendeu? E relembrando do Fierro, na cama dela, no teatro, os momentos com o Fierro, entendeu? Vai ser assim. Mas aí, Edu Sassi, você quer falar algo sobre o filme? Eu fiquei bem mais curioso pra ver ele no fim de semana, né? Pra poder conseguir colocar em ordem tudo que foi dito. Essas informações malucas aqui. Exato. Principalmente a que me pegou muito, até falei com o Leoz aqui, foi do Zumpalum com a cabeça de ovo sentado no muro com o pé pra frente e pra trás. Eu fiquei realmente bem impressionado. Só pra esclarecer pra vocês. No Coisa da Alice no País das Maravilhas, tem uns bichos do mal que são os homem-ovo, que fica sentado no murinho. Que são sim, os irmãos. É gêmeos, não é? Isso. Quando chegar na parte do Emerald City, vai ter uma parte numa fonte de água que você vai ver, tem uns bichinhos desse, que tem a mãozinha deles é pé, e o pé é a mão. E aí tem uma hora que a câmera gira de cabeça pra baixo, que mostra como se estivesse em pé, só que eles estão de cabeça pra baixo. Uhum. E a roupa deles é tipo aquela roupa de ovinho, pra você não saber o que é em cima e o que é embaixo, entendeu? Porque não parece aqueles menino ovo. Você vai ver, fonte no Emerald City. A câmera vira de cabeça pra baixo pra dar a visão da Elphaba na vassoura, né? Defying Gravity tem também. É pra dar um foreshadowing. É foreshadowing que fala? É. Da rodada na vassoura. É. Esse negócio dos bichos ovo invertido é homenagem a Mangas de Fora, a música das Paquitas. Que não tem disco nenhum, segundo o Leosa, mas aí a pessoa falou, óbvio que tem. Tem mesmo, maravilhoso. Eu amo. Não é isso, né? Será que vai ter a música dos Amigos de Ariana Grande? Vem aí. Ou a música da Bedel, da Balbrica do Mal? Vai ter Jujubi cantando Ariana Grande. Que a mulher, deve ser da mulher do Rei do Show, né? Balbrica do Mal. Eu acho que vai ser solo de Ariana e... solo de guitarra não vou me conquistar. Eu quero. Pode ser que mais uma música... É porque já tem For Good, né? Precisa ter dois feats de Ariana nesse. Porra, mas podia ter Elphaba cantando Tafiero. Tira essa bermuda que eu quero essa bermuda. Eu acho que uma vai ser da Cintia, uma dessa e uma vai ser da Ariana. Agora com quem que vai ser? Eu não acho que vão ser. Eu acho que pode ser uma da Ariana, concordo com você, porque ela tem essa música chata. Mas eu acho que a outra provavelmente vai ser do Bloco da Nessa Rose. Provavelmente. Acho que a gente não devia botar isso no mundo, não. É, pode ser que a transformação. Vão ser duas novas, né? Isso. É, então uma eu acho que vai ser da Ariana, pode ser da Ariana, mas uma, porque assim, eles são os personagens que eles têm uma importância grande, mas eles não fazem nada na série, vamos ser sinceros, não tem tempo, e eu acho que, não, mas assim, tem a nova abertura, né, que é a reprise da abertura, e depois já começa a história da Nessa Rose, né, da Glinda no mato e da Nessa Rose, e aí já vira o Bock. Então, tipo, pra poder arrastar esse início do filme, eu acho que vai ter que criar um desenvolvimento pra Nessa Rose e pra esse menino, entendeu? E como eles são famosos... Famoso também, né? É, mas eles são famosos na Broadway, foda-se. E aí? Eu acho que não vai ser, não. Eu acho da Ariana, agora da outra pessoa. Eu acho agora, que vai ser mais uma da Cynthia. Agora, eu espero que não seja da Madame Morrible, porque, porra, Michelle Yeoh canta, porra! Que voz! Achei que deu... Podia ter botado ela no estúdio, né? Já que ela não tem voz, né? Foi a Meredith de Oz, né, gente? Sim, é mesmo. Ela foi muito Não, e a Michelle Yeoh é rapper, né? Porque a música começa e você não sente que a música começou. Porque ela tá falando. Adoro. Ela tá falando baixo. E ela tá assim, ela não tá cantando, ela tá falando. Gente, o que que ela tá falando? Aí eu percebi que era The Wizard and I e eu nem... não entendi. Porque foi bem ruim. Não, eu amo que só de vocês estarem falando de Wicked aqui na gravação, eu abri aqui o YouTube rapidamente e pra mim apareceu Wicked 2023 popular. Aí tem Wicked Ato 1, Into the Storm, The Boy Is Mine, Wicked Version. Quê? Adoro The Boy Is Mine, me desanou. Todo sentido. New York Fire. É. Então, na parte 2, então, a música é The Boy Is Mine com Glinda e Elphaba. Tem solo do Fiero na segunda parte? Amor, né, o filme, o Sácia? O quê? Dá-lhe Amor, o filme deu 8, tá? Segura essa bomba. Ah, eu vi a review. Isabela Boscovi, que é a pessoa que odeia musicais. Eu amo esse povo que bate no peito pra falar que não gosta de musical. Ela gostou também. Okay. Ah, gente, Isabela Boscovi, né? Já deu, né? Vamos superar? Mas ainda é referência, né, pros ouvintes. Chama o Denzel aí. Acho Denzel pra pôr ela no lugar dela aqui. Ali, não vou nem entrar nessa polêmica, eu já discuti com a mãe no final de semana por causa disso. Ah, porque ele pode ser mal educado. Eu não falei que ele pode ser mal educado, mas você tá há 6 horas ouvindo pergunta imbecil, uma hora você perde paciência, né, caralho? Ah, eu também. Mas até a Boscovi mesmo falou que ele não foi mal educado com ela, ele só foi. Mas ela fez questão de se fazer de vítima. Ela fez questão de se fazer de vítima. Pra engajar, né, depois... amiga? Aí que vem os likes. Ela se faz de vítima, as gays ficam gritando lá, né? E aí depois ela fala assim, mas não é bem assim, gente. Aí depois fala assim, eu não falei mal de ninguém. Pode aí me chamar pra outras jantas. Denzel muito preocupado, né? Que estão comentando no Letterboxd que ele brigou com a Boscovi. Outra coisa também que tá rolando muito no YouTube é querer cancelar a Cynthia Erivo por causa da história do pôster. Uhum. Que aí já estão criando toda uma fanfic de que ela. Aí tem as fotos da Ariana chorando e ela rindo no fundo. Que ela falou que causou inferno na gravação, que a Ariana chorou, que ela maltratou a Ariana. Já tá essa fica aí também, galera. Já se prepara. Que vem aí. Aí é sempre aquilo, né, gente? Fora do Twitter, esse problema existe? Existe no YouTube. Fora do YouTube, calma, ele vai existir. Zanon, né? Já tá ouvindo a trilha. Não, que saiu aqui, eu quero só... Ah, e The Fine Grad tem 7 minutos e 40. Nossa, deve estar cortada. Puta que pariu, que ódio. Vou ficar ouvindo a normal. Vou ouvir, peraí. Não, porque The Fine Grad vai 5 minutos. Ah, mano, pra que cortar a música? Ah, não tem que ser igual do filme, não. Bota a música inteira, caralho. Nossa. saco, mano. Estragando a porra da música. Aí vai me dar mais ódio ainda dessa parte. Eu queria só ouvir uma música com as duas cantando. Só isso, eu só queria uma música. 5 minutos. Não é muito. É, Erika, é a versão do filme. Ai, que merda. Então vamos ficar sem a versão da Ariana Grande sem Tirico, né? Ou então eu vou ter que cortar. Editar, né? É editar. Olha, é isso aí, galera. Parabéns pra quem curtiu. Eu gostei. Se você vai gostar de ouvir essa porra todo dia, igual você ouve a outra. É, vai ser tá lá na academia ouvindo fala no meio da música. É chato pra caralho. Não tem fala. Ela tem o sonzinho, a música. Que sonzinho? Sonzinho do quê? Não, tem a parte do Unlimited. Aí depois que avançou, if you can find me. Não, tudo bem, se não tiver as falas no meio desses momentos. Não, não tem as falas, não. Ah, tá. Ah, você falou que tinha, né, Zanon? Você acabou de falar isso. Você falou que era igual do filme. Pera, calma aí. Ô, meu pai, informação aí, ó. Live react. Fake news. Eu só não vou dizer como é que o meu Spotify tá no celular que eu tô gravando. Olha. Tá bom, galera. Se for assim, achei uma merda. Fiquei com mais ódio desse final aí. Eu não odiei o final, mas, porra, é muito chata a música tá cortada. É muito empata foda, mano. Eu quero cantar a música. Como é que faz karaokê dessa porra agora? Complicado. Agora eu tô imaginando o Dance to Life que tem 16 minutos agora, né? Porque tinha 7. Será que... Deixa eu ver o Dance to Life tem aqui. Tem 10 minutos. É, então, complicado. Eu acho que não aumentou tanto. Então, pode ser, ó. Se vamos pensar aqui, The Final Graph aumentou 2 minutos. É, Dance to Life aumentou mais ou menos 2 minutos também. Então é uma média de aumento que pode ser orquestrado. Pode ter uma parte orquestrada no meio e tal. É, então. É, pode ser só eles cantando na boite, né? Não, pode ser uma... assim, não ser a música do filme, entendeu? Pode ser uma versão pro disco. Mas só que com os arranjos, com a coisa mais amplificada, aumenta o tamanho. Porque, sinceramente, eu não queria a versão do filme com fala no meio. A peça... Acho que daqui a 2 dias eles lançam a versão tempo. Deluxe também. É. A versão porque short. A da peça, você atura que tem falinha no meio, porque são músicas curtas. A música mais longa é 7 minutos. Agora você vai ver uma música de 10, 15 minutos com um monte de gente falando no meio. Wicked, não me faça isso. Mas é isso, gente. Vamos no cinema, que é um filme que merece cinema. É um filme que é pra ver no cinema. This is cinema. Martin Scorsese aprovou. É isso aí. Vamos dar dinheiro. Quantas Éricas a senhora dá pro filme? Mas quais são quantas Éricas são aqui no negócio? Não sei. É 10? Até é 5? 10. Até 10 Éricas. É 10? Vou dar 6, mentira, não vou fazer o Sacer, não. É, o Sacer dá 6 pra tudo. Amei o filme, 6. Amei o filme, 6. Não, igual o Dali, amei o filme, 7. Caralho. Então, eu dou um 9. Eu dou um 9. Assim, posso falar? Pode ser um dos filmes do ano, sim. E aí o pessoal tava delirando antes com o Oscar. Falei o filme a nota, né? Diferente. A nota 6, filme do ano. É. Os filmes do Clint que ele ama, que é tudo chato, ele ama. Pô, incrível, 7. Então, mas o pessoal tava delirando antes de ver o filme que era Oscar, tava um pouco comprometidamente deles, mas agora eu acho que pode ser. Mas hoje já colocaram a Cintia Erivo na disputa e já tiraram a Demi Moore e a Fernanda Montenegro, a filha da Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres. Eu acho assim. A Demi Roque já falou que não tem mente. Eu achei que não tava elegível esse ano, Wicked, que tinha da janela. Claro que tá. A janela é até agora, no final do ano. Junto com o Spotify Rapid. Mas assim, eu acho que pode acontecer da Ariana ganhar o Oscar de atriz coadjuvante, porque não tem atriz coadjuvante nenhuma que preste. E eu acho que merece. Eu acho que pode. Pode ter um Oscar negativo, porque ela é a cantora, primeiramente, não é atriz? Vou te falar uma coisa, se a Ariana Grande ganhar o Oscar, a Lady Gaga vai se rasgar inteira. E eu queria muito que ela ganhasse. Mas a Ariana Grande, a primeira vez que ela surgiu na TV, surgiu foi como atriz, não foi como cantora. Não, ela era cantora ela já era cantora e fez aquela série. Eu acho que ela era atriz e depois virou. Ela não era atriz, gente, não. Ela era atriz da Nick. Ela nunca foi. É, exatamente, atriz da Nick e todas as cantoras já foram, né? Então, é atriz, pode falar. Mas a Lady Gaga tá aí tentando ganhar um Oscar há 15 anos, coitado. E não vai conseguir, só faz bosta. E não vai ser nem indicada, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Patrícia Reggiani não. Eu vi em algum lugar que o cara que era diretor antes queria a Lady Gaga de Elphaba, né? Meu que era Deus. Que antes do John Chu, tinha um cara que não, era um homem Gaga branco velho, graças a Deus tiraram. Era um velho branco diretor. Inglês. Não, sabe o que eu descobri? Sabe o diretor de que esse homem foi antes? Vocês vão ficar em pânico. Se esse homem fizesse o Wicked, ia ser um inferno. As Horas, aquele filme chatíssimo sobre Virginia Woolf, que tem várias versões dela lá, que é Julianne Moore, Nicole Kidman com Nariz Gigante. Nicole Kidman tá com os fantasmas. Eu amo esse filme, viado. Mas, viado, o que que isso tem a ver com o Wicked Game? Nada. Tipo, esse filme é excessivo. Gente, de onde tiraram esse homem? Ele devia estar querendo fazer o livro, Zanon, que é toda uma depressão barra de vida. E aí o povo vetou ele, por isso que ele caiu. Eu, isso é pra lá, homem doido. Velho branco inglês, transfóbico. Porque inglês é tudo transfóbico, falo mesmo. Então não se cria aqui. Ah, então, ele queria a Lady Gaga de Elphaba e o Shawn Mendes de Fieiro. Meu Deus! Você sabe que os dois Jonas Brothers fizeram coisa pra audição pra Fierro, né? Sim, o Harry Styles também fez. E um outro. Nossa, se fosse o Harry Styles, eu ia estar xingando tanto esse filme. Harry Styles fez, a Renee Rapp fez pra ser a Glinda. Nossa, a Renee Rapp não tem nada a ver com a Glinda, mano. Nossa, ela tem mais a ver com a Elphaba do que Glinda, né? Ah, sim, não tem nada a ver. A Lea Michele fez pra ser a Elphaba. Mano, também. Amanda Seyfried, minha filha. Vamos aceitar que você já passou do tempo, filha? Se essa Léa Michel ia rir. Você também é etarista? É, Erika Toreto. Não, amor, não é questão de etarismo. É questão que, pô, Amanda Seyfried não é mais hype, né, gente? Nunca foi, né? Vamos ser sinceros. Ela era legal, mas assim. Mas a Amanda Seyfried vai vir aí. Mamma Mia 3 vai arrasar. Nossa, uau. Gente, pergunta, que eu nunca vi nenhuma Mamma Mia. Eu ouvi uma pessoa falando assim, ai, é que não é um musical chato igual Mamma Mia, que é o tempo todo cantado. Mamma Mia é o tempo todo cantado? Não, de jeito nenhum. Não. Eu também pensava que não, mas a pessoa falou não, porque o tempo inteiro cantado. O Wicked não é assim. Eu falei, ué, mas pra mim, Mamma Mia era menos cantado que o Wicked, porque a música do Abba, né? Nem música de musical. É porque Mamma Mia 1 tem algumas cenas mais longuinhas que, como a Meryl Streep canta mal, você fica com a impressão que ele é mais cantado do que ele é. Então, assim, tem umas cenas dela com as amigas se esfregando nos móveis. Tem a Meryl Streep, tem o Pierce Brosnan, né? Cantores profissionais. Isso, dá uma estranhada. Mas depois você pega um carinho pelos personagens, você supera isso, não tem tanta música. Eu fui como procurar falando, aqui, quem que fez os testes para o Wicked, né? Para lembrar o que era. Aí falou assim, pessoas que vocês não sabiam que fez teste para o Wicked. Cynthia Erivo. Então tá, né? Mas, assim, Katy Perry também fez teste. Sim, eu sei disso. Da Katy Perry eu sabia. Agora, o que eu achei é que o teste da Ariana Grande foi muito mais difícil do que o da Cynthia Erivo. Porque o da Cynthia Erivo eles já queriam meio que ela. Eles já, meio que já tinham a intenção dela. Agora, a Ariana Grande, o cara não queria. Então, ele fez um monte de teste pra ver se ela caía, né? Mas ela acabou. Ele falou: não tem opção, tem que escolher ela. Ela é melhor, não tem como. É isso. A Dove Cameron fez. A Dove seria uma boa Glinda. Gosto dela. Seria. Porque eu já ouvi esse nome, mas eu não lembro. É a... Ela que você não vai saber, Descendentes, que é aquele filme da Disney. Ah, lá sim, eu sei. A que é a filha da Christian Chenoweth em Descendente. Isso, essa mesma. Gente, a Erika sabe de Descendentes. Tô chocada agora. Eu não preciso ver as coisas pra saber. Viu o review, né? Gostou? Eu achei. Mas não foi não, foi porque eu vi um vídeo de uma pessoa falando de alguma coisa da Christian Chenoweth e tinha essa menina no meio. Então eu liguei. Tem uma pessoa que eu vi um vídeo de uma pessoa reagindo a Descendente falando que é uma merda. Aí a pessoa falou. Ah, que absurdo. Tá bom. Ah, é uma gracinha, vai. Que o pessoal falou que a Xixeira está fazendo a Glinda do mesmo jeito. Que a música é tipo Popular 2. E a Ashley Tisdale não fez teste pra Glinda? Ah, a Ashley Tisdale tem uma família pra criar esse mancol, né? Porque a Glinda copiou ela. A Michelle não fez teste? Fez. Ela fez. Ah, tá. Eu fico assim, pânico. E Didi não fez? Didi Agron? Didi, acho que tá só namorando mulher mesmo. Com esse grande vocal. Ai, menina, J-Lo fez teste. Fez. Teve essa vergonha aí também. Passaram aí mundo. Mas todo mundo fez teste, menina. Desespero, né, galera? Eles estavam, tipo, lembra quando tava saindo quem ia ser a Juma em Pantanal? As atrizes brasileiras que ficavam na... É tipo a Eleninha Hoffman. É tipo a Eleninha Reutemann. É de Kéfera a Vanessa Lopes, Vanessa Fernanda Wolf. Torres. É isso. Tatá Werneck, todo mundo é de Reutemann. Todo mundo pintado de verde querendo ser Elphaba. Agora, uma coisa que eu tô um pouco sem paciência com o povo, que o povo fala assim: ai, porque musical é decadente. Ninguém, musical não consegue mais vender, não sei o quê. Gente, se o filme for bom, pode ser faroeste, vai funcionar. É, o problema é que os musicais que tem hoje em dia têm medo de ser musical, sei lá por quê. E são ruins, vamos ser sinceros, que é esse que é o problema. Porque Les Misérables é um musical muito mais pesado, muito mais chato, muito mais confuso e ganhou um monte de prêmio. A gente não tem paciência pra ver Les Misérables. Inclusive, eu acho que se Mean Girls tivesse vendido direito desde o início, teria feito muito mais sucesso do que fingindo que não era musical. Também acho. Gente, quando vê essa coisa musical assim, é, adolescente, a galera, as meninas compram. A juventude compra. E de outra, e você vê o tanto de musical que tá saindo no Brasil e tá tendo e tá enchendo, tem público. As pessoas estão. E lá fora já tem musical. Gente, como é que as pessoas não vão comprar, sabe? Tipo, se eu fico pensando que. Mas sabe o que é isso? A cabeça do homem velho branco que tá lá em Hollywood achando que isso aqui é década de 90, sabe qual é? Não faz sentido. Mas agora você vai ver, o hype de Wicked agora vai começar a vir musical um atrás do outro, né? Sim. Mas agora pensa, a mesma produtora, que, a mesma coisa que fez Cats, fez o Wicked. Será que eles não perceberam a diferença não, gente? Não, inclusive eu tava lendo um negócio dizendo que estavam pra lançar os dois no mesmo ano e decidiram priorizar Cats pra não ter dois musicais juntos. Uhum. E eu acho que ele conseguiu fazer as coisas práticas porque Cats foi um absurdo, foi um lixo e era tudo digital. E aí ele falou, então vamos fazer o que eu queria, que é tudo construído? Eu acho que é por isso que o Wicked teve essa liberdade. Porque, nossa... Eu vi um cara falando assim, é, vocês ficam falando, é a Ariana passando vergonha, o Wicked cantando mal, isso que é talento. Aí é Taylor Swift cantando em Cats. Ai, gente. Aí eu não quero... Eu tenho coragem pra muita coisa, mas eu não quero falar mal da Taylor Swift gravado. Falando mal dela sem estar gravando, sem vocês ouvirem aí. Mas assim, é uma pessoa que pra mim, foda-se, total. Será que não fez teste pra ser Glinda também, essa? Ai, deve ter feito, mas essa aí fez no Mocó, né? Ela fez só com... Chamou o chefão lá da Universal, vou fazer aqui um testinho, vou mandar um videozinho pra você. Aí deve ter se produzido toda com a roupa belíssima, não sei o que, mandou o teste e mesmo assim não passou. Não tem mojo, né? Não tem mojo, ela não tem. Vamos aceitar? Eu sei que tem fã que gosta de ver a bundinha seca dela balançando. Érica, tá assim, gravando. É, galera, vamos estar aceitando que bundinha seca não tem carisma. Ah, ela é fofa, vocês amam ela? Legal. Caguei. Nunca ouvi música. Sabe... Nem sei que música essa menina tem. Sabe quem fez teste na Mocó também pra Glinas ou não? Jujubi. Porra! Mas ela tá todos os papéis. Né? Cantou a Ariana e foi eliminada. Ah, é verdade. Esqueci desse plot. Eu fico pensando, por incrível que pareça, eu fico pensando mais em quem fez teste pro Mágico, quem fez teste pra Madame Morble, porque são atores provavelmente muito mais conhecidos, atores de verdade, né? Porque, que, vamos ser sinceros, quem não queria estar nisso aí, hein? Hugh Jackman deve ter feito pra Mágico, já chutei o nome. O rei do show, né? Ele não deve ter feito porque ele tava ocupado com Deadpool. Ué, mas se alguma cantora tiver feito pra Madame Morble e escolheram Michelle Yeoh, algo tá errado. Mas Madame Marble, se tem um papel que não foi feito por audição, que foi feito por QI, foi Madame Marble. Será que não foi pra isso que J. Lo fez o papel? Coisa? Deve ter sido pra isso, pra Elfa, mas não foi, né? O Ben Affleck tá cansado de dizer que J. Lo não aceita que tem uma mulher de 50 anos, vai fazer papel pra Madame Marble? Eu amo. E deve ter feito. Vou jogar aqui, hein? Com certeza deve ter feito, porque essa mulher não tem vergonha. Ela não tem limite. Jamie Lee Curtis. Ah, com certeza. Que ela é muito ousada. Ainda mais agora que ela ganhou um Oscar injustamente. Porra. Pô, sabe quem deve ter feito também? Jenny Lynch. Se bobear, fez, tá? Se bobear, fez. Se bobear, fez. Será que a professora Chu fez teste? É traumático. Certeza. Eu aposto. Eu caso dinheiro que Darren Criss fez teste. Ah, eu também acho. Darren Criss fez teste. Com certeza absoluta. Jonathan Groff deve ter feito. Menina, esses dias eu vi um post no Instagram. Acho que fez mesmo. Era um evento de musical que era assim, isso é como Defying Gravity devia ser cantada. Aí tava lá Darren Criss, Rachel Zegler cantando uma farofa horrorosa no palco. E o povo, nossa, queria muito estar aí, maravilhoso. Eu falei assim, nunca vi essa música tão cagada na minha vida. Mas que galera carismática, né? Darren Criss e Rachel Zegler. Não, e tinha mó galera de musical junto com ele. Ai, eu gosto de Rachel. Mas ela tem cara que fez teste também. Ela tem. Esse pessoal aí que é estrela, entre as, tem alguma faminha em Hollywood e vem da Broadway ou canta, com certeza todo mundo fez. E com certeza 80% parou na secretária do John Shaw. Que ele nem viu. Mandou no zap direto pra ele. Entendeu? Ele nem respondeu, ele só bloqueou, né? Exato. Ele só bloqueou. Então, tipo assim, o que deve ter, eu queria muito ver, deve ser um desespero. Porque a Ariana Grande falou que ela ligava todo dia pra saber o que estava acontecendo. Teve uma menina que reclamou. Eu vi uma menina que ela reclamou, não sei o que. Ah, Legalmente Loira. A menina que fez a primeira montagem de Legalmente Loira, que também não tem nada a ver com a Glinda, fez prova. E aí ela fez um tweet, postou reclamando, porque saiu que as duas, Cynthia Erivo e Ariana Grande são escolhidas. E ela, nem me deram uma resposta e tá isso aí, como é que pode? Eu, tipo, meu amor, eu não sei. Quem é você, né? Gente, é assim que as pessoas CLT vivem. Eu faço uma porra de uma entrevista de 37 etapas, nego me manda uma resposta e depois a vaga foi acabar. Acabou. Então, tipo assim, é isso, filha, tem que aceitar. Ah, mas ela era Glinda mesmo, então, né? Não tive o que eu queria. Não tô acostumado com mas isso. Mas agora essa galera vai estar desesperada pra estar no musical com a grande produção. Agora elas vão querer comprar direito de musical foda da Brother, que ainda não foi adaptado. E o que vai ter de musical... Ai, sabe a minha esperança? É que alguém compre o Rent e refaça. Porque apesar que eu gostar do filme, meu filme tá estragado. Eu não tenho mais ele em DVD. E eu queria muito Rent de novo. Acho que não vai rolar não, hein? Eu acho que não vai rolar não, menina. Eu acho que rola, sabe? Porque vocês fazem filme daquela merda, daquela peça aleatória do cara lá, que ele morreu, da vida do Jonathan Larsen, que foi quem escreveu o Rent. Porra, eles, alguém podia fazer o Rent. Smash vai virar filme, vai vendo. Ai, na boa, eu posso ser sincero, se eu fosse pra Broadway, eu queria muito ver se o Smash estivesse na Broadway. Ah, mas tá tendo Bom Bichão, né? Não tá. Eu veria Bom Bichão, com certeza. Gente, ó, na boa, se alguém tiver a segunda temporada de Smash e quiser mandar pra caixa postal do logado pra me darem, eu aceito. Porque eu queria muito poder ver a segunda temporada. A primeira todo mundo tem, né? Que teve aquela festa da uva que todo mundo gosta da primeira temporada. Mas a gente sabe muito bem. Meu sonho era ter a segunda temporada de Smash também. E aí é isso, eu queria muito ter a segunda temporada. Eu amo muito o Hit List, gente. Queria muito ver. É a Ranch, né? A Ranch do Smash. A Ranch Farofa. Mas vamos lá, qual música que vocês queriam ver? Tinha o nome do programa também, né? É, tinha o Hit List, que era você e Darlan, né? Uhum. Sim. Então, mas qual musical vocês queriam que pegassem em filme? Nossa, o Anne Juliet eu veria muito, que isso é maravilhoso. Eu também. Eu também. Aquele da Alanis que eu te passei, Erika, o Jagged Little Pill, muito legal também. Que eu perdi, não sei onde eu coloquei. Tem muita gente falando que o Hamilton vai ser o próximo que vai virar, né? Ai, não quero não. Ah, não, Hamilton chegou. Ah, não, chega. Eu gosto muito, eu acho as músicas boas, mas eu acho que ele pode ficar ali. Ai, não, é muita coisa de americano também, foda-se, não quero saber de história desses caras, né? É, tipo o professor Bosch dando aula de história, o quê? Eu vou falar uma coisa, mas aí vocês vão me criticar, porque eu já critiquei Moana por existir um live action já. Mas eu gostaria de live action de Frozen, porque tem música, tem uma música musical que é muito boa, que é Monster. Bem sincero pra vocês, pra mim Frozen é um negócio legal, mas assim, eu gosto. Mas ano que vem você vai ver o musical no Disney Plus, que vai entrar. Ah, é verdade. Quem vai ver? Né? Ninguém vai ter assinatura? Quem vai ver? Porque, né, não vão caçar as contas, então. Eu acho que o Brasil poderia começar a produzir os musicais dele também. Ah, o coro, né? O Brasil podia fazer, sabe o que? O filme de ópera do malandro. Que é um musical foda. Ah, podia aproveitar aí que as Paquitas voltaram ativas, né? Fazer o um musical do Sonho de Verão. Também. Não, tô falando sério. Igual assim, o musical da Rita Lee, que eu tento comprar a vida inteira e não consigo. Tá? E é sucesso pra caralho. Por que não adapta essa porra pro cinema? Já que porque tá vai ficar bom. Tem que fazer esses filmes de Angela Diniz, 300 filmes de Angela Diniz com atrizes horríveis, que não sabe atuar e... Outro filme do Silvio Santos, né? Mais filme do Silvio Santos, fazer mais true crime lixo, que não tem pé nem cabeça. Então, isso que eu acho, porque assim, a gente tem uns musicais, assim, eu não vi o da Cláudia Raia, que é o da Tarsila, mas é um musical, pode ser que poderiam fazer, né? Uma coisa pra ser diferente, então, mas é isso. Eu acho que eu queria uma outra montagem de Chorus Line. Porque já tem um filme, né? Mas eu queria outro. Atualizado. Mas só eu que gosto dessa merda e o pessoal de Glee, mas ninguém. Eu não vejo muito pessoal musical de Glee. É porque é uma coisa meio... É porque a história do pessoal do teatro tentando ser do teatro, sabe? É tipo essa coisa do teste. Então, é muito... Eu acho muito interessante isso, de ser um musical sobre musicais. Mas tem o coro, é isso? O coro. Ah, eu queria que fizesse uma versão boa... De Fame. Porque eu até gosto dos dois filmes. Ah, sim. Ele é um super bom. Porque as músicas são ótimas. Sim, nenhum dos dois faz jus, não. É, eu queria que tivesse uma versão boa, boa de Fame. Porque Fame dá sono, o filme. Deveria ser uma coisa mais dinâmica, né? Sabe quem faria um bom filme de Fame? Esse mesmo diretor, que ele fez In The Heights, que é bem... Verdade. Street, assim. Eu acho que combinaria bem. É verdade. Porque In The Heights também eu não entendo. Eu vou ver essa semana, que eu não vi. Mas tem uma galera que ama e tem uma galera que odeia. Eu acho simpático, mas nada demais. Mas eu vejo muito a galera que fala de musical falar que odeia ou que ama. Gente que falou assim, ai, quando falou que era esse cara, fiquei com medo. A outra, ai, quando falou. Então, tipo, eu quero ver. É porque assim, eu acho que já está na hora deles adaptarem Glee pra Broadway e depois ter um filme musical. Eu acho que tá na hora do remake de Glee. Porra, passou da hora. Com as crianças de Stranger Things fazendo o adolescente. Eles já velhos fazendo adolescente, igual o Glee. Não, já dá pra fazer uma sequência de Glee já. Ah, gente, já dá pra fazer Glee com o Jonathan Bailey como professor Oshu. Ia ser tudo, vamos, hein? Vamos falar de Jonathan Bailey agora, de Fieiro? Puta, homem gostoso, né? Menino, eu abri o podcast enaltecendo esse homem. Se declara, maravilhoso, né? O melhor Fierro de todos os tempos. Um ícone, um mito. Gente, tem uma hora que ele bota a perninha pra trás assim, estica no peito do outro estudante assim, só falta passar a rola na cara mesmo, eu fiquei chocada. Nossa, e a gay, amiga de Ariana Grande? Eu posso pedir uma coisa pra você? Aí ele pede tudo. Ele já quase virou de quatro. Quase virou de quatro. Quase lá mesmo. Era eu ali. Tinha uma guia. Pode pedir tudo. Ele já virou de quatro. É isso. Olha. Será que vou ser cancelado se eu falar que eu queria que adaptasse Harry Potter e a Criança Amaldiçoada pro cinema? Nossa, você vai ser cancelado porque a peça já é de gosto duvidoso, né? Mas eu gosto, porque é uma fanfic muito farofa, eu adoro. É boa. Ah, mas não vai poder, porque lá. Ah, e outra. Por falar nisso, vamos falar da série, né? Que J.K. tava afastada, porra nenhuma, que ela tá com o dedo em tudo, né, galera? Tá fazendo. Até porque Trump foi eleito, né? Aí ela tá metendo. Produtora executiva, né, gente? Vai ser ruim e vai pouco. Não vai todo mundo assistir. Vai todo mundo ficar de saco. Posso falar? O povo vai assistir porque o povo não tem vergonha na cara e vai ser maior lacração de direita? Tipo assim, vai botar a menina negra, a Hermione, o Harry vai ser gay. Vai ser uma lacração assim, só pra falar que ela é inclusiva, mas não vai ter trans. Ah, menina, eu duvido que vai durar 8 anos. É, eu acho que vai ser tipo o Senhor dos Anéis e Anéis do Poder. 8 anos não vai durar. Mas eu acho que vai durar porque as pessoas... Parece que elas têm uma fixação com Harry Potter. É tipo, eu falo porque criança tem fixação por coisa na boca. É uns adultos de 40 anos com fixação com Harry Potter. É o hiperfoco, né? Que é o que tá na moda, né? Nossa, é um inferno. E aí, eles ficam focados nessa merda. Eles vão fazer questão, mesmo sendo ruim, eles vão fazer questão de ver. Nem o pessoal do Senhor dos Anéis vê essa merda dessa série aí. Não, a gente vai ver pra falar mal, mas assim, eu duvido que vai ser boa. O povo vai fazer questão de ver. Aí mesmo vai ser ruim, vão falar que é bom. Pra poder comprar. Eu acho que vai ter umas 3 temporadas. Eu acho que vai começar com a audiência mais ou menos boa assim. Vai caindo até ser cancelado na terceira. Eu acho que também não dura mais do que 3 temporadas, mas o povo ainda vai arrastar 3 temporadas, sendo que o bagulho não era pra ter nenhuma. É igual ali, mas fantásticos arrastaram 3 filmes. Uhum. Não foi. Primeira bola não, nem é o isso primeiro. Aí. Uma merda foda. O primeiro filme é aquele filme broxa, fraco, sem nenhuma personalidade. Nem o Johnny Depp, costuma chamar atenção, chamou atenção naquele filme, que ele era apagado também. Não que eu goste dele, mas ele normalmente faz o carnaval dele. Ele só aparece no filme primeiro, gente. Então, aparece no segundo mesmo. Mas no segundo ele não faz nada. Então, mas ele podia chegar explodindo, né? Porque o Johnny Depp voando num barco, caindo vestido de pirata. Mas no filme que ele aparece, ele também não faz nada. Então, tipo assim... É, menino, vou ser cancelado de novo. Mas assim, o terceiro filme com aquele ator em vez de Johnny Depp deu um downgrade. Nossa, foda, posso falar um negócio? Esse Mikkelsen. Mikkelsen. Né, o homem que fez Rogue One, inclusive, o pai da Gianni Erso, ele é um ator bem limitado, né, galera? O povo chupa o poder. Olha, os fãs de Hannibal vão te bater. Muito obrigado, Eric. Eu te amo. Vou fazer coração de Maia Massafera pra você. Mas assim, nem Doutor Estranho ele conseguiu. Ele não conseguiu ser nada em Doutor Estranho, não conseguiu ser nada em Harry Potter, não conseguiu ser nada em nada. Ele só é o Hannibal. É. Adoro o Hannibal. Aníbal é nome de um político, né? Aníbal, o homem de Roma. Tipo assim, Não tem, vocês têm aflição, tem gente que come carne, tipo aquele homem lá, que tá voltando aí, né? O homem que tava banido aí da atuação, mas já tá voltando, come carne. Então, de repente, pode ter essa fixação de vocês aí. Mas assim, esse cara é bem... Ele é ruim em Rogue One, ele é ruim em tudo. Eu acho ele a mesma coisa em todos os papéis, e eu acho ele um personagem chato. Ele não é um cara carismático, então também... Uhum. É mais... Opiniões. Mas, Eduardo Sassi, nós temos comentários para esse programa? Temos sim, meu amigo. Então... Você quer me passar para eu ler? Eduardo Sassi só quer, ele só quer apenas dormir, porque ele não dorme mais, e a gente tá prendendo ele aqui. Não, amiga, essa noite passada eu consegui dormir 4 horas, eu fiquei emocionado, de verdade. Olha aí. Fiquei emocionado, porque... Você conseguiu umas 5 essa noite, sucesso demais, né? Não bota despertador. Porque, gente, ficar sem dormir... Tenta dormir o máximo que der. É uma coisa desesperadaira. Você pegou a testar também? Nada, amigo. Estaremos trabalhando. Garoto. Não, mas você não bota despertador. A hora que você acordar, você começa a trabalhar. Você avisa pras pessoas, gente. Eu estou morrendo. Eu mandei pra você dois aí, Léo. Mandei pra você os maiores. Tá bom. Mandei no chat do nosso Telegram. GPT. É. Olha, então vamos aos comentários com Gabi Fernandes, né, nossa queridíssima. Que falou o seguinte: vindo comentar novamente para desbloquear o próximo episódio. Amo. Da pauta mesmo, só assisti Sintonia de Natal, pois é a sazonalidade. No mais, estou sem condições, pois na vida de CLT, antes do 13º vem a Black Friday, trabalho com varejo. A Amanda bem sabe sua dor. Também por isso falei com alguns comentários nas últimas semanas. Peço perdão. E aí manda vários beijinhos, vários emojis. Ela faz o disclaimer dela, né? Uhum, disclaimer. É a série de hoje, né? Temos aqui também Mariana Barbosa. Oiê! Deixando comentário porque essa delícia não pode acabar. Fui escolher algo da pauta para não ficar boiando, escolhi o filme lindinho da Aubrey Plaza. Ó, essa aí escolheu direito. Não esperava muito do filme e gostei. Achei a protagonista um pouco aleatória. Uma hora super se preocupa e na outra não se importa com a família. E elas falando que o menino era simétrico, não sei o que, feio que dói. E qual o podre do ator? Acho que não conheço ele. Esse é o do... Do Vandinha. Isso, do Vandinha, que foi acusado de assédio e tal, né? Isso. Que fofo. Bem simétrico, né? Uhum. E ela fala assim: Grey's, a participação da Sofia foi sem graça, como eu esperava pelo trailer, mas ok. KKKK. Ou em lixoso, como que sempre. Que isso? Uma grande tensão sexual entre ela e a doutora Tédio. Pois é, eu tô na dúvida se Sofia Bush apareceu só pra fazer aquilo mesmo, se vai voltar. É. Ai, não, gente, amiga, tá, não, na boa. Vamos poupar a coitada aqui pra aparecer pra pegar a doutora Tédio, que merece. Me venderam 6 episódios e eu quero 6 episódios, eu vou pedir meu dinheiro de volta. Olha, mas aí, a pessoa lá, 6 episódios se humilhando, pegando a doutora Tédio? Quase isso mesmo com ela? E a voz dela igual a sua, sabe? Você tentando sair, não tá conseguindo. Eu achei que hoje eu tô fazendo uma homenagem de Sofia Bush, de seu Pompeu, honrando as pessoas sem voz. Olha. A próxima Michelle Yeoh, né? É isso. Mostrando que as pessoas sem voz têm local de fala no lugar que a voz é o principal. O Bob também, canto, né? Que tá perdendo sua voz, né? Você tá aí representando ele também. Olha aí. Quem comentou também foi o ícone Levi Ventura. Olha, pior de tudo que consigo ver a Sophie Turner de Lara Croft. Você soube dessa, Erika? Infelizmente, né? Sansa Lara? Infelizmente, eu sou obrigada a ter Instagram e ter que receber esse tipo de coisa. Foda-se, né? Ele conseguiu ver, bom pra ele. Porque... Ou não sei, porque pode ser uma imagem terrível também, né? Então... Pode. Ô, Edu, você tem que falar pra Erika assistir. Quando sair o piloto, a Erika vai ter que assistir, vir aqui comentar com nós. Vou falar do game, né? Com Sansa. A gente saiu de Angelina Jolie pra Sansa. Ele continua aqui. Trailer de Bridget Jones já, outro dia que anunciaram que ia ter o 4º filme. É, beleza. É rápido. Lavoie tá mandando muito, muito bem no UK. Tô muito netinho dela, a nossa avó. Agora eu tenho 2 avós drags, Lorelai e Lavoie. E vó lá, né? Que é a avó da avó de Lavoie. É a bisavó. Nossa, bisa. Essa bisa que tem 3 anos mais. Esse episódio do Rusical, concordo com o Sasser, que estavam todas muito boas. Pra mim, merecia não ter eliminação essa semana, ainda mais com o lip sync da Octave e da Lil. Foi bem legal. Amo que vocês vão comentar o Corridas, reais da geração. Gostei bastante desse primeiro episódio. Esse tweet da votação pode render bons momentos. Comentaremos corrida semana que dia agora. Já vi todas as temporadas. Que... É... Aí ele fala que... O Léo que... vai tirar a sainha dele e a gente vai ver que ele é bem dotado. Uhum. Gente! Fala que... Acharia. Tô bem na torcida para o El trazer essa coroa para Salvador. Até entendo falar que Jade é forçada, mas pra mim forçada é a Dakota, desesperada por atenção. É a personagem dela. Eu gosto da Jade. Somente por amor. Como gente, mas a galera não acostumou ainda não que Dakota é essa pessoa? Não. É, gente. É a personagem. Mas é aquilo, negócio de Jade, né? Pra quem gosta de merda, é um prato cheio. Quê? Gente, já jogou no chão e deu um chute na cara. Uhum. Ó, ele contou aqui também. Fui assistir a entrevista do Felca na blogueirinha. Curioso em saber quem é o Felca. Terminei de ver a entrevista com mais perguntas do que respostas. Ai, gente, essa troca de energia. Olha, infelizmente, né? Eu sei quem é o Felca porque aparece um react dele pra ver, mas eu sempre acho que ele é um fantasma, ele tá morto. Não sei porquê. É que ele tem essa baixa. Você é um pouco homem hétero também, né, Erika? É, ele parece que ele é goleiro do Corinthians, Cássio. É igual parece. Aquele goleiro do Corinthians. É, parece. Tá joga aí, Cássio, goleiro do Corinthians. Que parece igual, mesmo. Só ele que é, morto. Falta sua faixinha na cabeça. É, só que ele tá morto e o Cássio tá vivo. Levi fala aqui também, olha, gostei dessas séries alemãs aí, viu? Vou atrás da Wanda e do Assassino Zen. Inclusive, menino, fiquei sabendo que o final de Wanda deixou cliffhanger. Não é possível. Vai ter parte 2? Vai tava ter dizendo onde? Que tem parte 2? Não, eles acharam Wanda, descobriram todo o plot do tráfico de animal, né, da preguiça alfa. E aí, no fim, revelaram quem era o vilão por trás de todo o tráfico animal. E aí deixaram era o Mágico. Season 2. Não era o Mágico. Dark Rose. Era a Doutora Horrible. E o Billy apareceu? Quem? O Billy. Quem é o Billy? A saída da Wanda. Ainda não, ainda tô indo atrás. E o Toby? O Toby tá lá. O Toby é o Toby, menino. Gente, é o irmão do Billy? Toby. Não, é o Tommy. É o Toby. A Agatha fala Toby. A Agatha fala, se você não votar atrás de papai nem de mamãe, você pode estar atrás do Toby. Aí ele diz, tome. Aí ela, foi o que eu disse. Ó, teve uma época que não havia homem em Grey's Anatomy pra mim, diante do Owen. Mas ele desceu num poço tão grande que hoje só revira os olhos com as infantilidades dele e dá tédio. Faz tempo isso, hein? Gente, o Owen só foi um homem querido. Um episódio. Lá, em 3 episódios. No segundo ele tava enforcando Cristina. Quando ele não era fixo, aí no que ele entrou, ele já fez essa maluquice já, e no terceiro, não, acho que ele entrou num episódio, no terceiro ele ficou com a Cristina. Então, tipo assim, foram 3 episódios, um que ele entrou e não era ninguém, o primeiro que ele fez, e o segundo, acabou. É isso. Olha, temos aqui os comentários do Spotify. Daniel Leite, né, nosso querido parente de Claudinho Leite, que estava reclamando de disclaimer, mas até que gostei do desfecho. Porém, e o emprego da Cate Blanchett? Faltou uma conclusão ali. Ela mandou tudo na merda, né? Ela falou, sou rica. Exato. Mudando de assunto, vocês já comentaram aqui sobre Bad Sisters na Apple? Acho que é uma série que vocês iam curtir. Me deparei com essa série esses dias, Sassi. Quase te mandei. Ano passado, a gente viu o piloto. Ah, você viu? Porra, de um ano atrás? Né? É, não, porque agora estreou a segunda temporada, né? A gente viu, tava na pauta pra primeira temporada. Não lembro se a gente falou, se a gente não falou. Ou se entrou naquele mar de coisas que entram e nunca vão. Eu achei interessante o trailer e tal, só que a Big episódio tem 50 e tantos minutos. Uhum. Bad Sister é a série da Nessarose, né? A irmã ruim. Sucralose? Nessarose? Marissa Bode. Vanessa Bode. Ó, temos aqui o comentário do Agro Linhares. O Agro será que a Primrose foi inspirada na Nessa Road? Pode ser. Do nada. O Agro falou o seguinte, hein, gente? Sendo sem vergonha mesmo. Agro Linhares. O Agro é pop. É. Sendo sem vergonha mesmo, mais de ano ouvindo vocês e nunca comentei. Poxa, Agro. Assim, e aproveitando a deixa... Não vi nada da pauta, mas quero dizer que você, Edu, é um gostoso. Tamo. Obrigado. Sai do fake. Nosso Agro. Do nada, assédio, do nada. Do nada. Mandei mais. Eduardo tem um histórico, né? Né? Que também apareceu. Oi, do nada vem aqui me mordeu. Você tá maluco? tô falando que ele tá dizendo. Do nada! O EA mandou o seguinte, hein? Fui pesquisar no DuckDuckGo com a relação de Cobalto e o Richard. A bacia dele é feita de cobalto, igual a do Wolverine. Dr. Costinha é o velho ruivo? Schmidt Depósito, o peido a leite do hospital. Não, Dr. Costinha, no caso, é o sobrinho de Derek. E Richard, peida sim, leite. Tem a bacia de cobalto. Peido a leite eu vou deixar passar. Peido a leite é muito bom. Schmidt pegou dois homens, 15 anos, de repente é um peido a leite. Olha... Depósito é foda. Mas depósito ele foi até de máscara, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso é verdade. Chupou de máscara. Aliás, falando nisso, vocês acharam que querido, que fofo, o Best Moments de Schmidt, que botaram pra ele lá? Sim, né? Do nada. Momentos incríveis que ele teve durante quase 10 anos de série, né? Pois é. Eu amo, bom, que eu parei de ver, as pessoas não estavam nem na série. E agora já faz 10 anos. Olha. Tá, tu vê, amiga. Vamos comentar também o episódio da morte de Dory. Ainda nem era depósito, coitado. Ó, Dani Araújo, nossa mãe, que na verdade é a filha. Oi, gente, é a Alice. Queria agradecer porque deu certo. A Mariana arrumou o meu Spotify. Aê! Eu gosto que cada vez vai surgindo mais personagens da família, né? Mas quase fiquei de castigo, porque ela ficou brava que pedi ajuda do logado. Amo. Foi muito engraçado, eu e minha mãe rimos muito. Mas ainda não consegui comentar lá, só no da minha mãe. Assistimos o filme Sintonia de Natal e concordo, é bem ruim. E a Layla nem precisava ter corrido tanto por um ingresso, era só esperar na porta do show. Mas eu e minha mãe ficamos chocadas, a banda existe de verdade. Beijo, meu. Menino, Dani Araújo comentou na minha publicação que eu compartilhei do filme de Wicked. Ela perguntou: é musical? Eu, sim. Ela, af, tô repensando. Descobriu que era musical, não quer mais. Ó, Thiago Duarte Ferreira, mais um episódio incrível. Né? Eu tô vendo aqui que na segunda-feira a Dani me mandou no Instagram dizendo assim: oi, ri demais hoje com a Alice, porque ela mostrou o comentário de vocês falando sobre o Spotify pra Mariana. E deu certo, ela já arrumou. Mas deveria ter filmado a cara quando a Mariana escutou vocês falando. Eu amo. É, a gente levando os recados agora. Né? Uhum. Ó, pode Thiago Duarte. Gente, se quiser. Contrato. Thiago falou o seguinte: mais um episódio incrível, estou mentalizando o universo de drags para depois voltar e ouvir tudo esses pedaços. Adoro vocês. Inclusive, né, a gente também tem comentários devendo aí de super episódio de... De o quê? E já vai ser a final, né, Zanon? Ou não? Faltam dois? Semana que vem é a final. Penúltimo. Hoje é o stand-up. É o penúltimo. Roast. Stand-up. É roast. Qual que vai ser a próxima temporada que a gente vai brigar do evento? Vai ser o padrão. Padrão. E o S que vocês falaram. É que já vai ser em janeiro, né? É, em janeiro já é o S. Mas tem drag que é padrão? Homem tem. Padrão? Tem, Sara Vika. Sara Vika. Olha... Padrãozudo. Puta de padrão, amo. Mas, menina, a gente descobriu essa semana que pra ser drag tem que ser dotado. Sim. O blogueirinho falou que é uma boa. Fizeram Twitter, Erika, que só as nudes das drag, todas as drag, tudo pirocuda. Tudo pazuda. Que bom, né? Pra quem curte, em prática. Eu amo. Ó. Gabriela Fernandes selecionou uma frase aqui muito horrível, que é: gente, assim, sei que as pessoas têm o direito de envelhecer, porém Hugh Grant está fora de controle. Que ódio. Aí ela diz: Léo, melhor barra maior frasista da atualidade. Meninos, excelente episódio. Fui ver Ainda Estou Aqui e chorei. Toda vez que eu leio Ainda Estou Aqui em algum contexto, eu acho que a pessoa está falando de alguma coisa da vida dela e eu fico muito confuso. Mesmo ela tendo botado com a maiúscula. Fui ver Ainda Estou Aqui e chorei. Vou ir ver a Arca de Noé essa semana se ainda tiver sessões. Cami quase me pegou muito. Arca de Noé é o filme da geração, né, gente? Pô, woke filme disruptivo, né? Super agenda woke, hein? Uhum. Mariana Simas falou: precisamos de um logado awards melhores e piores de 2024. Salva aí na sua retropop do final do ano, último programinha do ano. A gente fala lá dos melhores, dos pior, tudo. Uhum. Érica Toretto se vocês conhecem, falou aqui: amei o podcast, ouvi todinho e não pulei disclaimer. E assim, tirando a dívida de vocês, um disclaimer de 20 minutos aí tem que ser pulado mesmo. Quem aguenta? Esse está baixado, eu virei de novo correndo amanhã. Adoro a corrida das blogueiras. A real corrida das blogueiras, né? Uhum. Tem um comentário aqui de Yuri Linhares 85, que é Zanon Ultimate Young Old Boys. Quê? É isso que ele comentou. Jogou. Zanon Ultimate Young Old Boys. Me chamou de velho, de jovem. E de boys. E de boys. Boys. Será que é um site pornô que me jogaram? Maíra Bode. Vazou um nude. Marissa Bode. Eu acho. Pode ser, pro cuzão pro alto, igual um frango de padaria. É, provavelmente vai ser mesmo. Girando igual um frango, né? É, Vladiane Rodrigues falou o seguinte: ansiosa pra ouvir vocês comentando a despedida do Schmidt em Grace. Comentamos, né? Não, a gente vai falar direitinho. Ano que vem a gente vai se despedir de Grace junto com vocês. Lucas Mota. Vai, última temporada. Mentira. Vai não, vai ser só uma pausa de 5 meses. Que delícia. Só tem um reboot. A pausa de 5 meses é verdade. É entre temporada, né? No meio da temporada. Isso, né? Isso. Bem agradável. Uma pausa maior que da season finale. Aham, uhum, achei adulto. Né? Olha, Lourdes Mota, adorei que vocês curtiram Onde Está a Wanda. Assisti e recomendei aqui pra vocês falarem, porque ninguém está falando dela. E achei uma das melhores séries que assisti nesse ano. Está no meu top 5, inclusive, né? Revelei o final do tráfico de animais. Sim. A querida outra Luciana falou aqui: Zanon clicando como se não houvesse amanhã. E eu aqui pensando: o que essa bicha tanto clica na sequência, Edu? Depois Luciana reclama e com razão. Obrigado, pro meninos, por conter nosso dedinho nervoso. Que ódio. Que ódio. Felipe Ribeiro, zerei a pauta dessa semana. Consegui não acompanhar absolutamente nada dela. Aproveitando, alguma chance de falar de... Né? Alguma chance de falar de Arcane? Gente, que negócio é esse? É o novo Avatar? Só vejo as pessoas comentando isso como se fosse o desenho da geração. Já é a segunda temporada, querida. É o filme do LOLzinho, o desenho do LOLzinho. É do, mas do é LOL, né? Claro, que é bem bom. LOL, é que eu não vi. Legends. E aí fizeram o desenho do jogo. É, porque é a última temporada já, né? Não tinha ouvido ninguém falar na primeira. De repente, o desenho na da primeira, geração. Na primeira, todo mundo falou também, Léo. Que você devia estar muito também, distraído. Amigo. Tô muito distraído, ótimo. A animação da geração do ano passado. Entendi. É que você não é jovem é porque, que nem nós, né? É porque realmente acho que ninguém assiste. Eu sou jovem sim mesmo. Você não, vê? Você não é old. Eu sou old young boys. Eu queria ver, mas eu não tenho Netflix, né, gente? Que eu sou pobre, então. Ah, mas com certeza a nossa amiga a Nath consegue um canal no Telegram pra você. Com certeza. Com opa, certeza. Esperando, ela já conseguiu o Wicked em 3D. Mas é de sapatão Arcane? Também. Porque eu senti a... Eu nem vi quem comentou, mas eu senti a vibe que era de sapatão, só pelo... Porque o hype sempre que assim, She-Ra começou a ter o hype porque era sapatão, aí eu fui assistir. Uhum. Vou fazer o mesmo com a Arcane, então, né? Mas falaram que é bem boa a série. Assim, é que é de bonequinho do LOL, né? Mas são bonecos famosos, assim. Mas não... Não precisa tipo, jogar pra saber. Jogar nada pra poder ver, entendeu? É um negócio bem adulto e... Você pode ver sozinho. Muito adulto, né? Uhum. Assiste você um, pode ver sozinho, é ótimo. Oi, menino. Assiste um pra gente, conta. Tá bom, vou assistir. Mas que ele vai ver o da primeira temporada? Não, eu vou ver um episódio da primeira temporada. Aí eu faço. Ah, vê o da última. Ah, é? Não, não vê não, vê não, porque tem história complexa, não vê é, não. É, historinha contínua, é. Aí eu sei, gente, depois, falei brincando. Eu já não entendo nada vendo em sequência, imagina se eu for fora. É de três, é tipo Andor. É, são, acho que são histórias de três em três episódios. Então, se você conseguir fechar três, você fecha um arco, acho. Sim. São nove, acho que a primeira temporada. Eu sei que essa segunda saiu em três partes, né? Inclusive, amanhã, né? No caso que a gente tá gravando, vai sair os últimos pra acabar, encerrar a série. Então é isso. Se você conseguir ver os três episódios, talvez você tenha uma ideia, assim, mais ou menos, do que é, se vale a pena continuar ou não. Vamos ver. É, sei que a galera gosta bastante mesmo. Mas é porque acaba não sendo muito nosso métier. E o desenho é bem bonito. Bem bonito. É, ele então é bem neonzado, né? Bem neonzado. Que, né, que tá na moda aí. Exato. Então saudade. Não foi embora, bateu a porta e foi embora, é isso. O que? Eu tô aqui. Que eu vi uma porta batendo. Né? Old Young Boys. Ah, não. Eu bati, acho que o pé na mesa, que eu fui pôr o pé pra cima, tal qual o Sasser. Você não me chega nessa CXP mancando. achei minha camiseta bonita pra ir. Amo, qual de quê? Me conta, spoiler. Pokémon, né? Amo. Pô, pensando em fazer um recycling de alguma minha. Um upcycling. Vai fazer uma saia? Spoiler, uma bolsa? Fazer uma bolsa. Chegar lá sem camisa, só com uma bolsa de Pokémon. Ah, cê, não, você pode fazer, sabe o quê? Pegar uma bolsa antiga da CCXP e fazer tipo a camiseta aí. Porra, dá mesmo, hein? Aquelas camisas da Liga da Justiça com as sacolas gigantes. Você vai fazer paloma reversa. Uhum. Você vai desconstruir a bolsa. Amo. Muito bom. Nossa, pior que minhas blusinhas nerd, eu me desfiz tudo, dei pro meu sobrinho. Então, eu também me desfiz de tudo, não tinha mais nenhuma blusa nerd, eu tive que comprar. Tive que comprar, que barra, hein? E ó, mais um spoiler, é Pokémon e é rosa a minha camiseta. Ficou bem amo. É a Glinda. Eu fui de elfo, mas não sei. O que foi? Quem? Temos mais comentários? Temos não, acabou. Não! Estamos chegando ao fim desse belíssimo podcast. Quero agradecer muito, muito, muito, muito, muito, muito Leózio, Zanon, Érica, que toparam essa missão hercúlea de vir aqui mais uma semana e conduzir esse programa de maneira tão boa, tão gostosa de ouvir. Eu tava aqui, ó, só no meu foninho, pá, sucesso demais. Muito só obrigado clicando. Mesmo. Então, merchans e despedidas para vocês, né? Começando com Érica. É, galera, Érica Toretto no Blue Sky, é isso. Érica Toretto na Twitch. Se você quiser lá, se você quiser ir na Twitch, você só vai lá e segue o meu canal, Érica Toretto. Só precisa seguir, não precisa fazer mais nada. Tá bom. Precisa nem ver a live. Precisa nem ver a live, porque tá uma Twitch tá uma bagunça. Então, se você seguir, já é alguma coisa, né? Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite aí. E muito obrigada a todo mundo que gostou da minha participação. E o menino que não gostou, cachou em vela preta. Eu amo. Como disse Ana Vieira, né, amigo? Que são algumas pessoas que não gostam de você diante de 80 milhões de pessoas que te amam. Eu? Exatamente. Podem começar meu dia agora a partir desse episódio de Wicked, sim. Mas aí é uma escolha de vocês. Você só tem a perder. Quê? Bom. E vocês, Anãozinho, meu rei? Ah, menina, mesma coisa, né? É arroba com os Anon no Twitter, no Instagram. No Skype tem lá, mas eu não entro, né? É, no Grindr, que? É, tá. E é isso, agora eu também sou um dos haters da Erika porque ela não gosta do final do Wicked. Eu não falei que não gosto, eu falei que é grande demais, como a cena da música lá do meio. Você não gosta, você odeia o Wicked, você falou aí. Sua nota é. Eu sou hater de. Eu não gosto de musicais, né? Você sabe, eu odeio musicais, entendeu? Então é isso. É isso, gente, um beijo. E você, Leozinho, maior host que eu conheço. Né? Muito obrigado por tudo. Ai, e aí? Nada. Vou chamar as pessoas para engajar nos meus conteúdos em vídeo, né? De Reels e TikTok. Amo demais. Eu tô brigando com o TikTok todo dia para fazer as palhaçadas, pagando altos mico. Fico pensando, meu irmão fica vendo meus Reels ridículos, que eu tô lá falando as viadagens mais atrozes do Brasil. Mas é isso, né? E quero convidar vocês também. Pra caso ainda não tenha saído, tá pra sair, se não já saiu, em algum momento vai sair. O Sede 200, né? Grande entrevista aí com o Camus Barbieri, contando sua vida e obra. O editor deu uma enrolada, mas já tá providenciando a finalização. E tá muito divertido o programa, muito nostálgico. E vai revelar pra vocês coisas que vocês jamais imaginariam sobre Hello Kitty. E, no tema desse programa, sobre ovos que acham que são humanos. De novo, essa menina que não tem boca. Pois, mas ela fala com o coração. Mas, vocês viram que eu tirei do mudo e botei de volta no mudo, né? Porque não tinha nem o que falar sobre isso. Eu não tinha boca, sim. Né? Lembrando que você pode apadrinhar esse podcast no patreon.com/logado2gs também. Fazer parte do nosso grupo no Telegram também, se divertir, conversar sobre todas as coisas, qualquer coisa que surge do nada lá, de repente acusações que Marcelo tá burlando o STF, maravilhoso apenas o grupo lá no Telegram. O grupo comenta de Fórmula 1, a política, a fofoca de JK, quem é JK? É. Ninguém só não fala mais. Do show do Kine, né? Só não fala do show do Kine, é, exatamente. Deu umas polêmicas, assim. A gente entendeu? Descobriu que é a primeira banda que Nath não conhece, mas depois lembrou que o pai dela ouve, né? E chamou o Leonardo de velho. Então, como se você não fosse. Agora daí, que eu entendi o que, que você tava falando, é Kane. É Arcane. Porque você falou Kine, eu fiquei assim, o que, que é Kine? Eu fiquei assim, K-I-N-N. Eu não, eu imaginei que era K-I-N-N-Y, é o Kine. Que o Kine, eu falei, mas que banda é essa do Kine? Aí eu falei, mas engraçado, eu achava que essa música era de outra banda. É Keane. Kennedy. É que eu falo Kine. Kane. Que não é, né? Mas é parecido, eu falo Kane. Entendi. Eu gostava também, tinha música no jogo do FIFA. É bem legal. Quando tiver o próximo show, a gente vai. Vai ser na Vitória House. Uma tristeza, o fim da Vitória House. Vai ser a noite que Anne não vai tocar uma música deles. Ah, eu amo. Da Adele foi ótima, eu amei. Foi incrível, do Bruno Mars, então. Eu iria numa noite da Taylor Swift. Olha aí. Aqui, ó. Tá gravando. Ah, gente, e aí? Vou morrer, vou cair atirando. Façam parte do nosso grupo do Telegram, link tá aqui no post. E também deixe seus comentários no Spotify, no site, onde você achar melhor. Né? Lembrando que agora toda publicação de domingo está condicionada aos comentários que chegam até o dia de publicação. Tá bom? Muito obrigado, o programa foi muito gostoso. Espero que vocês se divertiram, se tiveram gostado. Se não gostou, também finge. Não somos obrigados a nada. Espero semana inclusive que você vê, né, Sassi? Teve um bom número de comentários esse episódio passado aí, mas não suficiente para a gente liberar as pautas que a gente está agora jogando para semana que vem. Então, exatamente, que a gente nem sabe mais se vão ser comentadas na semana que vem também. Ah, Boneco de Neve, eu faço questão de comentar. Não, Boneco de Neve vou manter natalino, que agora estamos chegando aí montando a árvore de Natal já. É, inclusive, horroroso. Inclusive, já vi o filme de Chad Michael Murray também. Ah, adoro que saiu quarta, né, menino? Desse pois saiu é, cedo, tava aqui demais. De fora. Mas já saiu se fosse dois? Aham. Caramba. Nossa, amiga, tá ociosa, né? Strip. Como eu não consegui ver o Wicked na quarta, eu vi Chad Michael Murray. Ah, uma boa troca, né? Valente. Ambivalente. Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Tá ruim pra falar, gente. Ruim pra falar mesmo. Pra quem não sabe, tive aí uma crise. Rezem por Sassi, gente. Bizarra. A última semana foi complicado. Os meninos estão vendo minha voz. Estão vendo minha voz hoje, mas mandei um áudio pra eles antes, né? E era. Sim, outra pessoa, né? Passei o dia inteiro insistindo pra esse garoto ir no hospital, falando, vai logo, me manda foto. Não posso dizer que tenho os melhores amigos do mundo, que se preocuparam muito, muito comigo, sempre perguntando como eu tô, todos os dias, todas as horas, se tava comendo, se tava dormindo, se tava melhor. Tenho os melhores amigos do mundo e eu posso provar, tá bom? Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau! Tchau. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leave. Time to so some things I cannot change, but till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love, I guess I've lost. say.